beijo para você. Muito bem, senhoras e senhores, a nossa escalação vai ser agora confirmada para você que nos acompanha. Eu estarei nesta jornada ao lado do bem informado. Do comentarista que simplesmente dá aula. Ele não comenta, ele dá aula. Cássio Cardoso. E também teremos lá teremos o plantão esportivo, o Caprichoso! Que moral, hein, rapaz? Você viu aí, cara? Olha, é ele, o Caprichoso, no Hack Nacional e Internacional, Adriano Imperador Júnior. E no Instante Replay, pense num craque. Pense num craque. Segundo o Danilo Senna, ele é o Messi. Nossa! Ele é o Messi no Instante Replay. Tem certeza? Segundo ele, Genivaldo Novaes! Quem é? É a sociedade, parceiro! Ok, galera. A equipe técnica tem José Carlos, o Índio, o Pai e a Can. Valdo Santos, o homem da Amazônia. A gerência técnica de Paulo Almeida. Direção geral de Luciano Araújo. Sociedade Salvador Bahia. Tudo isso em nome dos maiores anunciantes do Brasil. Jornada Esportiva. Oferecimento: Pitu. Governo do Estado da Bahia. Chevrolet. Neoenergia Coelba. Construcerto. E a Prefeitura avança na vacinação. E você, continue firme na proteção. Beira Rio Internacional. Bahia. Te contei, não. Tá na sociedade, mana. Agora 3:06. 3:06 em Porto Alegre. 3:06 em Salvador, a primeira capital do Brasil. E agora, galera, vamos trazer a primeira participação dele com os destaques do tricolor. Eu Bahia. Repito, ele é o bem informado. Alô, alô, Expedito Magrini, amigos da sociedade. O Bahia já está definido e mais uma vez, Diego Dabove, tem novidades na equipe. Ai, meu Deus. Edson será o titular na cabeça da área do tricolor. Rodriguinho vai voltar. Segura esse solo seu aí, que Oscar Ruiz continua na condição titular. E Gilberto continua de fora. Goleiro está fora por força de contrato e também ainda em fase de transição. Qual o nome dele? E atacante também está fora. Daqui a pouco você vai saber o nome do goleiro e o nome do atacante. Bahia definido pelo técnico Diego Dabove. E atenção, Atlético Paranaense registra jogador do Bahia na CBF. O Bahia diz que é ilegal e procurador diz que o Bahia não recolheu o FGTS nem o INSS do jogador. E aí? Por 7 meses. E agora? Detalhes daqui a pouco, Magrini. Que loucura! Confira, galera, 3:08, 3:08 em Salvador, a primeira capital do Brasil, 3:08 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Chegou a novidade TS para você. Já pensou em ter a conexão de excelência em sua casa? Isso mesmo, chegou a ITS Fibra Mais, a banda larga da ITS. Mais velocidade, mais qualidade e mais segurança para você. Planos de 200 megas por R$109,90. Faça a sua pré-venda, itsbrasil.net. Baratinho, baratinho. Plano planos de 200 megas por R$ 109,90. E agora vamos trazer as informações do Colorado, Messias. Internacional. Muito bem, Colorado busca manter tabu com relação ao Esporte Clube Bahia de nunca ter perdido no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Meu Deus. Lateral esquerdo, que é do Bahia, está fora por força de contrato, mas ele tomou terceiro cartão antes. E cumpre suspensão também pelo terceiro cartão amarelo. Técnico Diego Aguirre com time já definido. E artilheiro do Campeonato Brasileiro. Quer aumentar a marca nesta tarde, Magrinho. Muito bem, 3 da tarde com 9 minutos, 3 e 9. 3 e 9, galera, na Jornada Esportiva na Rádio Sociedade da Bahia. Boa pizza e trilha do açaí, a melhor pizza no caminho nas árvores. Anote aí o nosso telefone, 3353-1774, para você fazer o pedido, vai chegar quentinha na sua casa. Com as melhores opções, os melhores sabores, os melhores recheios, a melhor, indubitavelmente, pizza da Bahia. 3353-1774. E aí, Magrinho, tô com a fome. Boa pizza e trilha do açaí. Já ela chega, calma, calma. Calma, calma, calma. Confira, 3 da tarde com 10 minutos, 3 e 10. A primeira intervenção dele na Jornada Esportiva. A repetição não, a alternância da escalação do Bahia. Isso é benéfico? É maléfico? Vamos trazer ao nosso rádio aquele que não comenta, o comentarista do povo, ele dá aula. Olha o coração. Cássio Cardoso. Muito boa tarde, Expedito Magrini. Boa tarde para toda a audiência da Rádio Sociedade da Bahia. Um grande abraço, Manuel Messias, Flanque Olima, toda a nossa equipe também. Um jogo tão importante para o Bahia, já que a tabela empurra o Bahia para uma situação muito delicada no campeonato, caso, claro, o Tricolor não pontue. E o Bahia, para, vamos dizer assim, se garantir fora da zona, precisa pelo menos empatar, já que o América empatou antes, mas ainda tem o Juventude contra o Santos, o Grêmio ainda joga. O Bahia precisa fazer algo que jamais fez, na verdade. Venceu o Inter no Beira-Rio pela Série A. Já aconteceu de vencer por Libertadores, já aconteceu de vencer por Copa Sul-Americana, inclusive com um gol de um atleta que tende a ser titular hoje. Afinal de contas, o Conte não está disponível. O Lucas Fonseca foi titular na última partida. O Lucas Fonseca fez gol na última vez que o Bahia venceu o Internacional em qualquer competição, inclusive. E aí, Magrini, mexer no time, eu não acho que o conceito de mudança é ruim. Afinal de contas, o Bahia está longe de ser um time que encante, está longe até de ser um time que passe segurança para o torcedor. Afinal de contas, a missão do Bahia é escapar do rebaixamento, infelizmente, voltou a ser esta a pauta do Bahia. Mas é bom saber que tipo de mudança, né? Porque o Dabove, ele não tem mostrado que suas ideias são sempre ideias bem recebidas. A gente reconhece, e quando eu falo bem recebidas, é por toda a comunidade que acompanha o Bahia, né? Se envolve torcedor, cronista, não sei se jogador, mas a gente reconhece o Bahia melhorando em competitividade em alguns aspectos com o Dabove. Mas reconhece também uma dificuldade muito grande para jogar. E hoje, o Bahia vai ter um adversário que vive um outro momento em relação ao primeiro turno, que o Bahia também perdeu, né? Acabou tomando 1-0. E que está pensando em um outro campeonato, né? As coisas se inverteram. E aí, o Dabove com certeza vai pensar um time para ser ajustado a esse Inter. Como aconteceu contra o Santos, como aconteceu contra o próprio Fortaleza. Mas as decisões, repito, da Dabove não têm sido decisões que confortam. São decisões que deixam muitas dúvidas. E o Messias já acompanhou aí, já deu a deixa. O Oscar Ruiz titular é uma dessas insistências que a gente não consegue entender. Eu acho que o Bahia tinha que ter jogar mais com o que tem de melhor. Pelo que o Messias deu de pista, não vai ser o caso. Enfim, Magrinho. O jogo só vai começar 4 horas, mas vamos dizer assim, os drops, né? Os aperitivos que o Manuel Messias trouxe para nós são aperitivos que tendem a descer amargos. Vamos ver se o sabor disso muda durante a partida. Esse Cássio Cardoso, comentarista que sabe do jogo. Confira, galera, 3 da tarde com 14 minutos, 3 e 14. Hoje, naquele processo que a Rádio Sociedade da Bahia tem feito, um intercâmbio entre o Departamento de Esporte e o Departamento de Jornalismo, hoje a gente recebe Melissa, a nossa querida Mel. Hoje ela vai estar conosco em toda a nossa jornada esportiva, sendo orientada por aquele que é o Caprichoso! Sempre no caminho da emoção, uma ótima tarde para você, Expedito Magrini, para o ouvinte conectado na emissora de todos os baianos. Mais uma rodada do Brasileirão, a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Magrini, amigos da sociedade, mais cedo o Flamengo empatou com o América Mineiro em 1-1, às 4 da tarde. Ainda no destaque da sociedade, além do destaque da sociedade entre Internacional e Bahia, tem Fluminense Bragantino, também às 4 da tarde, tem Juventude Santos. Na Série B do Campeonato Brasileiro, nós vamos ficar de olho: Cruzeiro e CSA pela 26ª rodada do Brasileirão, às 4 da tarde. Ainda tem Série A às 6h15, tem Série B também, o Botafogo joga com o Sampaio Correia. Isso e muito mais aqui no Plantão Futebol da Sociedade, com a participação do ouvinte no WhatsApp 719-9656-1025, 719-9656-1025, e também no nosso chat do youtube.com/ Rádio Sociedade Magrini. Esse é o nosso Flankel Lima. Deixa eu cumprimentar então Melissa Lima, Melissa Mel. Vamos trazer o destaque dela dentro da nossa jornada esportiva. Boa tarde, seja bem-vinda, Melissa. Boa tarde, Magrini. Boa tarde a todos os ouvintes da melhor rádio do mundo. Daqui a pouco eu vou trazer curiosidades sobre o Beira-Rio. Você sabe o nome verdadeiro do estádio, quando ele foi inaugurado e qual foi o primeiro jogo que aconteceu lá? Eu te conto já já, Magrini. E eu estou aguardando. Então confira, galera, 3 da tarde com 16 minutos, 3 e 16. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Não Energia Coelba. Chame o VAR para ver quem tenta soltar pipa, instalar antena ou construir perto da rede elétrica. Evite acidentes. Não vacile, não. Obras tamanho G, de Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. Rede Construcerto, mais barato, mais perto de você. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. Complete a proteção, tome a segunda dose. Prefeitura de Salvador. Confira! 3 da tarde com 17 minutos, 3 e 17. Eu volto com o Manuel Messias, o bem informado. E não esqueça, lembre-se de você participar conosco pelo 996561025. O Bahia quebra o tabu hoje de 7 anos diante da equipe do Internacional. O Bahia vence pela primeira vez em campeonatos brasileiros. O Inter, será? Jogando no, em Porto Alegre. Mande sua mensagem no Gigante da Beira Rio. Bahia nunca ganhou jogando pelo campeonato brasileiro. Será hoje o dia? Hein? Será? 996561025. Opine também, palpite também através do nosso canal no YouTube. Afinal de contas, além de opinar, você também ganha prêmios de Ubaianão Móveis e Rádio Sociedade da Bahia. Inscreva-se no nosso canal, dê vários likes, aquele positivo que você está gostando da nossa programação, porque aí você difunde mais o nosso canal e você também aumenta as possibilidades de você ganhar esse premiaço da Rádio Sociedade da Bahia e de Ubaianão Móveis. Aguardo a sua inscrição. E mais, atenção Messias, atenção Melissa, atenção, atenção Flankel, atenção Adriano, atenção Geni, atenção galera. Se o Bahia quebrar o tabu de nunca ganhar em brasileiros, lá no Gigante da Beira Rio. Magrini, você não combinou nada disso. Você vai ficar sabendo agora. A gente vai dançar reggae. Sério? Eu e Cássio. E aí? Pro YouTube todo ver? Pra galera toda do YouTube ver a gente dançar. Seria melhor aquele forrozinho gaúcho, não? Não, não, não, não, não dei ideia, não. Colar com o Magrinho não é uma boa ideia. Atenção. Ah, dançar reggae, se ganhar o jogo. Você vai ter uma vantagem. Sim. Você vai escolher que música. Vai escolher. A música? É. Three Little Birds, Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Já aí, começou a cedo o negócio. Com Three Little Points. Três pontinhos. Combinado então, Magno. Se vai ganhar do Inter no Beira-Rio hoje, a gente vai dançar Three Little Birds, Bob Marley. Ô, Geni, essa mesa aguenta a gente ficar em pé, não? Mas não consigo. Será? Do pé direito aí. Tá ficando doido, né? Não, pode ficar na o altura dele. Tá ouvindo. Ah, tá. Eu vou ficar na sua altura. Enquanto vocês que vão dançar reggae, Valdo diz que se isso acontecer, ele come um quilo de sal. Nossa. Valdo, cadê minha carona? É melhor dançar reggae. Se o Bahia quebrar o tabu, eu e Cássio Cardoso vamos dançar reggae aqui, ao vivo, no canal, no canal da rádio no YouTube. Eu volto com você, Messias! Muito bem, se prepare para quem sabe dançar o reggae, mas tá feia a coisa, diria Martinho Leles. Além de Rossi, que segue vetado pelo departamento médico, Índio Ramírez, Marcelo Cirino e também o novo contratado Raí Nascimento, o Bahia não vai contar com Danilo Fernandes em transição e por força de contrato, e Sherman Conte, que sofreu um estiramento na coxa durante os treinamentos da semana, está fora. Lucas Fonseca será o titular da zaga. Vem comigo, torcedor tricolor. Bahia, Bahia. Como diria o argentino, hay que ter muita fé. Camisa de número 77, Matheus Klaus. Matheus Klaus, 77. 2, Nino. Nino, número 2. 28, Lucas Fonseca. Lucas Fonseca, número 28. 3, Luiz Otávio. Luiz Otávio, número 3. Ai, meu Deus. E Juninho Capixaba, número 29. 29, Juninho Capixaba. O treinador Diego Dabove mexe na frente da zaga mais uma vez. Edson, dessa vez, será o titular com a 35, em lugar de Lucas Araújo, que fica no banco. Lucas Mugni será o segundo homem de meio campo com a 19. 19, Lucas Mugni. 10, Rodriguinho. Rodriguinho, camisa de número 10. E 17, Isnaldo. Isnaldo, 17. Na frente, o Bahia tem Oscar Ruiz, número 11. 11, Oscar Ruiz. E um do Hugo Rodallega, camisa de número 23. Bahia! 23, Rodallega. Confirmando para você que pegou o bonde andando no meio do caminho. 77, Matheus Klaus. 2, Nino. 28, Lucas Fonseca. 3, Luiz Otávio. 29, Lucas Juninho Capixaba. 35, Edson. 19, Lucas Mugni. 10, Rodriguinho. 17, Isnaldo. 11, Oscar Ruiz. E 23, Rodallega, Magrinho. Então, os 11 iniciais do Bahia confirmados pelo técnico Diego Dabove. É verdade que em alguns jogos lá atrás, Lucas Fonseca era titular absoluto do setor defensivo da equipe do Bahia. Na sua volta ao lado de Nino, ele falhou no gol tomado pela equipe do Bahia. Agora, Oscar Ruiz já é teimosia? Eu vou trazer no seu rádio Cássio Cardoso, analisando os 11 iniciais do Dabove, Cássio. Magrini, eu não consigo descrever como teimosia, teria que ter uma profundidade maior nas ideias do Diego Dabove, mas é uma insistência que eu não consigo explicar. Eu repito, eu tenho tentado ser muito cauteloso para entender o Oscar Ruiz, para entender a dificuldade dele de se mostrar efetivamente útil ao Bahia. É dedicado, recompõe ali pelo lado, mas é um jogador que não correspondeu ao que o Bahia precisa. Não à toa, o Bahia está aí em vias de entrar na zona de rebaixamento. E o Dabove insiste nele. Porque o Dabove insiste no mesmo esquema. O Dabove, ele vem se mostrando um técnico que está consolidando já o esquema e buscando peças que possam fazer esse esquema funcionar. Mas a escalação, para mim, na minha visão, é ruim. É ruim quando tem o Lucas Fonseca, que falhou. Aliás, passar um jogo com o Lucas Fonseca sem sofrer gol será algo incrível, histórico, porque ele sempre falha. Ele pode fazer um jogo até bom em 70% da partida, mas ele falha. E zagueiro, quando falha, normalmente o fumo é grande, só não é pior que o goleiro. O Ruiz, pela beirada, repito, vai fazer um papel que é de apoio ao Nino Paraíba por ali, que é o mesmo que o Isnaldo. Mas o Bahia não pode ter um jogador cuja a maior e talvez única utilidade é a ocupação de espaço. Isso é muito pobre. E por mais que o Bahia seja um time cheio de questionamentos, dá para pensar um outro formato. Por que que dá para pensar outro formato? Porque no banco está o artilheiro do campeonato, um vice-artilheiro do campeonato. O artilheiro do Bahia, em condição física. Eu vejo o ataque com o Rodallega, para mim está ok. Mas o Rodriguinho está frio do Gilberto, eu não vejo sentido. O Rodriguinho não vai recompor tanto quanto o Gilberto recompõe. Gilberto pode fazer o que o Rodriguinho vai fazer. Sei lá, o Rodriguinho é um cara que tem, assim, formação de meio. Gilberto pode jogar ali. Pode botar. Não, ele vai botar o Rodriguinho. Gilberto, inexplicavelmente, vai pro banco. O Isnaldo é um Oscar Ruiz do outro lado. Só que a paciência com ele tá um pouco maior, porque ele acabou de chegar. Mas é um jogador que briga, que ocupa espaço, mas que é pouco produtivo. E aí, o Edson no meio-campo mostra que o Patrick de Luca perdeu completamente o terreno com o Dabove, né? Porque ele não tá colocando o Lucas Araújo. Eu não acho que o Lucas Araújo vinha mal. Não entendi a troca. Mas é o Edson que vai pro jogo e não o Patrick. Eu acho que o meio-campo segue o meio-campo fragilizado. Segue o meio-campo sem a força necessária e sem a qualidade necessária pro Bahia fazer frente. Ainda por cima, com a defesa contando com o Lucas Fonseca. É uma escalação que me deixa muito preocupado. A gente torce para que o Dabove esteja enxergando coisas que evidentemente nós que estamos fora não enxergamos. Mas é uma escalação que, se fosse para apostar as minhas fichas, eu apostaria no favoritismo ainda maior do Sport Clube Internacional de Porto Alegre, porque não tem como eu imaginar essa escalação dando certo antes de ver algo que realmente vai surpreender quando a bola rolar, Magrinho. O Gustavo Henrique tinha que ser titular, na minha opinião. O Gilberto tinha que ser titular, na minha opinião. E olha, o Michael Douglas tinha que ser titular, na minha opinião. E no lugar do Isnaldo, talvez botava o Daniel. Ele tem que mudar o esquema, ele tem que botar quem mais joga. Ele está botando alguém que consegue se aproximar daquilo que o esquema dele, na cabeça dele, é o melhor, pode funcionar. Algo que o próprio Dado Cavalcante fez foi quando ele começou a ter problemas à frente do Bahia. O Dabove desgasta muito rápido da nossa percepção sobre a sua capacidade de tirar o Bahia dessa situação, Magrinho. Cássio Cardoso, comentarista, que sabe no jogo as opções do argentino técnico do Bahia, Messias. As opções do técnico Diego Dabove, duas opções para o gol. Com 32, Matheus Teixeira, e 26, Denis Júnior. Denis Júnior, número 26. Pela zaga, 13, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, número 13. Para as laterais, 42, Matheus Guedes pela direita e 79, Matheus Bahia pela esquerda. Cabeças de área, Patrick, 45, Lucas Araújo, 34, e reaparecendo nas paradas, Matheus Galdesani, número 20. Meia, Daniel, camisa de número 8. Atacantes, 22, Tony Anderson, 22, 37, Michael Douglas, 37, e Gilberto, número 9, 32, Matheus Teixeira, 26, Denis Júnior, 13, Gustavo Henrique, 42, Matheus Guedes, 79, Matheus Bahia, 45, Patrick, 34, Lucas Araújo, 20 Matheus Galdesani, 8 Daniel, 22 Tony Anderson, 37 Michael Douglas, 9 Gilberto. É bom lembrar que o Bahia, como visitante em 10 jogos, teve 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Fez 10 gols e tomou 16, Magrini. 2 vitórias fora de casa apenas o Bahia neste Brasileirão. Já estamos no segundo turno. E o que é que você achou de interessante nessas opções aí da Bove? Ó, primeiro que tem o Gilberto, tem o Matheus Teixeira, tem o Daniel, tem o Matheus Bahia e tem o Patrick. Sabe o que eu quero dizer? 5 jogadores que foram titulares contra o Internacional no primeiro turno. É, curiosamente, Magrinho, o único jogador que está em campo no time titular hoje, que foi titular contra o Inter lá no início de junho, é Rodriguinho. Todos os outros foram do banco de reserva, não estavam no Bahia. O Bahia naquele jogo tinha o Matheus Teixeira, tinha o Renan Guedes em vez do Nino, tinha o Conte e o Juninho na zaga, o Matheus Bahia na lateral esquerda, era o Patrick, o Daniel no meio, Tassiano no meio, Rossi, Rodriguinho e Gilberto. Era aquele Bahia clássico, aquele Bahia completamente mexido hoje. E olha, aquele Bahia me deixava preocupado, mas era o Bahia que tinha o Juninho, tinha o Patrick, e que tinha o Tassiano, desculpe. Eu olho para aquele Bahia e vejo que esse Bahia de hoje foi absolutamente uma reformulação daquele, como a gente pedia desde o início do ano. Só que aparentemente uma reformulação para pior. Portanto, a expectativa é baixíssima de um resultado positivo do Bahia. Oi, Messias. Olha, o Dabov está indo hoje para o 6º jogo. Tem 5 jogos até agora à frente do Bahia. Nino, Luiz Otávio, Juninho Capixaba e Mugni são os únicos que foram titulares em todos os jogos de Diego Dabov, Magrini. Repita, Messias. Os titulares: Nino, Luiz Otávio, Juninho Capixaba e Mugni. É, 4 jogadores apenas foram titulares desde que aqui chegou o técnico Dabov. Muito bem, galera, confira agora, 3:31, Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Neo Energia Coelba, só construa bem longe da rede elétrica, não vacile não. Obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho. Rede Construcerto, mais barato, mais perto de você. Troque os pneus do seu carro com toda a segurança e credibilidade do serviço Chevrolet e ainda aproveite ofertas imperdíveis. A Prefeitura avança na vacinação e você continue firme na proteção. De volta, Jornada Esportiva na Rádio Sociedade, bola rolando. 16:00 para Internacional e Bahia, direto no gigante da Beira Rio. O Bahia buscando quebrar um tabu de nunca ter vencido o Inter jogando em Porto Alegre, no gigante da Beira Rio. Bom, vamos falar então do adversário. O time do Diego Aguirre já está confirmado, né, Messias? Muito bem, o time colorado já definido. Vem comigo, torcedor colorado! Internacional! O Internacional de Porto Alegre não tem Saravia e Moisés, 2 laterais. O Moisés, 3º cartão, fez questão de tomar contra o Ceará, porque também não jogaria contra o Bahia por força de contrato. Saravia, 3º cartão, e Rodrigo Moledo no departamento médico. O time de Diego Aguirre vai de Daniel, 42 Daniel. 2, Heitor, número 2. Bruno Mendes, número 22, Bruno Mendes. Cuesta, número 15, Cuesta. E 23, Paulo Vitor, 23. Rodrigo Dourado, 13. Rodrigo Lindoso, 19. Patrick, 88. Tyson, número 10, e o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Edenilson, com 9 gols, camisa 8. E na frente, já que ele joga na base do 4-5-1, e Yuri Alberto, número 11. confirmando 42. Daniel, 2, Heitor, 22, Bruno Mendes, 15, Cuesta, 23, Paulo Vitor, 13, Rodrigo Lindoso, 19, Rodrigo Dourado é o 13, o Lindoso que é o 19, Patrick, 88, Tyson, 10, Edenilson, 8. Yuri Alberto, número 11, Magrini. Internacional. Esse o Colorado, definido. Edenilson, talvez viva a sua melhor fase no Internacional, no Campeonato Brasileiro. É um dos candidatos a craque desta competição. É artilheiro, já, junto com o Gilberto, que está no banco de reservas. E convocado para a seleção. E passou, inclusive, o Gilberto, né? E convocado para a seleção brasileira. Um gol a mais que o Gilberto. Isso. E convocado para a seleção brasileira. Magrini, esse Internacional, ele tá cheio de nome conhecido, tá? Mas eu vou lhe dizer que eu achei essa escalação. Eu não faria essa escalação desse jeito. Talvez o Bosquilha fosse titular, talvez o próprio Palacios. Ou até o Guerreiro, recuando um pouquinho o Patrick. O meio-campo é o Rodrigo Dourado e o Rodrigo Lindoso. Essa dupla de Rodrigos. É uma dupla que tem muita experiência, tem qualidade, mas já tem um tempo que não tem intensidade. E eu não sei até que ponto isso pode atrapalhar o Internacional. O Edenilson, com esses dois que eu citei agora em campo, tende a ficar mais liberado. Eu lembro que o Edenilson, jogo do Inter contra o Fortaleza, na última rodada, o Inter fez um gol no finalzinho, um gol do Edenilson, e foi uma projeção dele para o campo ofensivo. O Edenilson foi liberado para atacar. O mesmo deve acontecer com o Patrick, que está ali, é um dos últimos na escalação. Na hora que o Inter tiver a bola, com certeza vai espetar no lado esquerdo, em cima do Nino Paraíba. O Patrick é um carrasco do Bahia também, né? Praticamente todo jogo apronta alguma para cima do Bahia, o Patrick, número 88. Ele deve exigir muito do lado direito do Bahia. Aí talvez possa surgir uma utilidade bem grande pro Oscar Ruiz, que é fortalecer o apoio ao Nino Paraíba na fase defensiva, principalmente pelo jogo do Patrick. Lógico que o Patrick vai sofrer muito com a ausência do Moisés. O Paulo Vitor é um jogador de 20 anos. Apenas, muito novo, mas promissor, está aí na lateral esquerda da equipe do Inter. O Bruno Mendes é o zagueiro, uruguaio, vai ali formar uma dupla estrangeira com o Vitor Cuesta. Na frente, o Tyson, também é importante observar, Tyson e Yuri Alberto, dois jogadores que não guardam muita posição, que circulam com bastante velocidade, se movimentam muito e também vão exigir muita movimentação na defesa do Bahia. E aí é onde eu fico com a pulga atrás da orelha. Nós temos dois jogadores na defesa do Bahia, o Luiz Otávio. Tem até se mostrado bem por baixo nos últimos jogos, mas é um jogador cuja principal potencialidade é o que? O jogo aéreo. Lucas Fonseca não aparenta estar no ritmo ideal, já tem um tempo. No jogo contra o Bragantino, precisou ser protegido e mesmo assim não fez um grande jogo. Falhou até. Ele também não tem por característica um contra um rápido. Então, a defesa do Bahia vai precisar muito do apoio do Edson e do Mugni, principalmente, além, claro, dos laterais, para não sofrer com a movimentação e a velocidade desses atacantes do Inter. Apesar do meio mais lento, o Internacional tem no ataque muita movimentação, Magrini. Esse Yuri Alberto é danado. O cara, quando tem oportunidade, ele guarda. Confira, galera. 3:37, 3:37. 996-56-1025. Vai ligando, respondendo, dando o seu palpite. O Bahia quebra o tabu, ganha hoje do Inter jogando no Gigante da Beira Rio. Mande seu palpite para nós também através do nosso canal no YouTube. Lembrando que você deve inscrever-se, dar muitos likes para nós, ativar as notificações, comentar conosco, porque você está concorrendo hoje a prêmios de O Baianão Móveis e Rádio Sociedade da Bahia. As opções do Diego Aguirre, hein, Messias? O técnico Diego Aguirre tem Marcelo Lomba para o gol número 12, velho conhecido nosso. Mercado e Kaique Rocha. Mercado 25, Kaique Rocha número 3 e também o 35, Zé Gabriel. Três zagueiros aí. Mercado 25, Kaique Rocha 3, Zé Gabriel, número 35. Para o meio-campo, Johnny, camisa de número 30. 30, Johnny, uma mistura de americano com brasileiro. 21, Bosquilha, camisa de número 21. Gustavo Maia, para o ataque, camisa de número 7. 7, Gustavo Maia. Outra opção de ataque, Caio Vidal, número 47. Opção de meio campo, Maurício, número 27. 27, Maurício. E dois atacantes de peso que todo time queria. Palácios, número 16. 16, Palácios. E Guerreiro, número 9. 9, Guerreiro. 12, Marcelo Lomba. 25, Mercado. Kaique Rocha, 3. Zé Gabriel, 35. Johnny, camisa de número 30. Bosquilha, 21. Gustavo Maia, 7. Caio Vidal, 47. Maurício, 27. Palácio, 16. Guerreiro, número 9. Internacional. É um banco colorado do técnico Diego Aguirre, Magrini. É um banco que consegue bom financiamento para o Aguirre durante a bola rolando, Cássio? É do meio para frente em especial, né? Traz jogadores como o Palácio, como o Guerreiro, todo mundo conhece. O Maurício é um jovem talentoso. Seria até titular se o Tyson não voltasse. O Tyson está à disposição. O Bosquilha, para mim, é um grande jogador. Uma capacidade grande ali na construção do meio-campo. O Johnny é um bom volante. O Zé Gabriel é um bom zagueiro. É um time que tem. O Zé Gabriel se perdeu muito nisso no campeonato, aquela fase ruim do Inter. Ele não saiu atropelando, tomando cartões bobos, enfim. Mas é um zagueiro promissor. É um banco que, do meio para frente, principalmente. Do meio para trás, eu não vejo muito brilho, não. Mas do meio para frente, é um Internacional que pode incomodar a partir das trocas do Diego Aguirre em cima, Grim. Ok, Cássio, confira. 3 da tarde, 40 minutos, faltando 20 minutos para a bola rolar no Gigante da Beira Rio. Futebol, show, sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Não Energia Coelba. Entre para a torcida da segurança. Não instale antena ou solte pipa perto dos fios dos postes e só construa longe da rede elétrica. Não vacile, não. Obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho. Rede ConstruCerto, mais barato, mais perto de você. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. Derrube a Covid, tome a vacina. Prefeitura de Salvador. De volta com a Jornada Esportiva na Rádio Sociedade na Bahia. Confira 3 da tarde, 41 minutos, faltando 19 para as 4 da tarde, porque às 4 da tarde a bola vai rolar no Gigante da Beira Rio pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu continuo perguntando, o Bahia quebra o tabu hoje? 996561025. Não, responda, vai não. Também, responda também, vai sim, que é isso. Vai quebrar o tabu hoje diante do Inter. E pelo nosso canal no YouTube, você, além de se inscrever, você vai dar muitos likes para nós, querendo, claro, ativar as notificações, vai comentar no nosso canal e concorrer a prêmios de Ubaianão Móveis e Rádio Sociedade da Bahia. Porque agora, senhoras e senhores, eu vou voltar para o nosso plantão esportivo. Hoje recebendo Melissa, a nossa Melissa Mel. Nossa Melissa Lima, a nossa Melissa Mel. Nesse intercâmbio, Departamento de Jornalismo e Rádio Sociedade da Bahia. Mas eu volto com ele. O Caprichoso! Fala aí, Expedito Magrini, 3 horas, 41 minutos, já a bola rolando, Beira Rio, Expedito Magrini, Manuel Messias, Cássio Cardoso, equipe técnica do Futebol Show da Sociedade, transmitindo mais uma rodada no Campeonato Brasileiro, o nosso tricolor em campo. Meus amigos, vocês participam no 719-9656-1025, é o caminho para você participar com a gente, o seu áudio de até 15 segundos com o seu nome e o seu local. Não esqueça de mandar o seu lugar para o mapa do Futebol da Sociedade. Também mande a sua mensagem de texto, curtir. E no nosso chat no youtube.com/Rádio Sociedade da Bahia. Expedito, uma grande pergunta pra você com a equipe show da Sociedade. O Bahia quebra esse tabu hoje? Vamos ouvir o barulhinho do tabu sendo quebrado no Beira Rio? 996561025, chat no youtube.com/Rádio Sociedade da Bahia. Você participando com a gente, rodada do Campeonato Brasileiro, eu confirmo pra você, mais uma rodada do Brasileirão, a 22ª. Mais cedo, o América Mineiro empatou com o Flamengo em 1-1. Daqui a pouco Botafogo às 4 da tarde, além de Internacional e Bahia, tem Fluminense e Red Bull Bragantino. Também às 4 da tarde tem Juventude e Santos. Ainda nesta 22ª rodada do Brasileirão, hoje, às 6h15, dois jogos. Tem Atlético Paranaense e Grêmio e tem Sport e Fortaleza, um clássico nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro do Brasileirão. Ainda às 8h30 da noite, pela 22ª rodada do Brasileirão da Série A, Atlético Goianiense e Cuiabá. Estaremos de olho em todos esses jogos da 22ª rodada do Brasileirão da Série A. Na Série B do Campeonato Brasileiro, ontem você ouviu, Vitória perdeu no Barradão para o Londrina, Vitória perdeu para o Londrina 1-0. E nesta rodada do Brasileirão da Série B, a rodada de número 26, hoje tem Cruzeiro e CSA. Cruzeiro e CSA às 4 da tarde no Mineirão. Também às 6h15, dois jogos. Na Série B, Botafogo e Sampaio Correia. Também Ponte Preta e Brasil de Pelotas. 996561025 começa a cumprimentar você. Você é muito bem-vindo à Jornada Esportiva. Solte a sua voz. Deixa eu dar só um grau aqui. Agora sim, 996561025. Seja bem-vindo, torcedor. Boa tarde, bancada. Boa tarde, boa tarde. Aqui é Nildo, Pernambués. É, hoje o Bahia quebra o tabu, né? Porque tabu foi feito para ser quebrado. E não vai ser hoje que o meu tricolor não vai deixar de quebrar esse tabu hoje. Será? 2-0 para o Bahia. É isso, hein? É isso. Perdão foi feito para ser dado, tabu para ser quebrado. O Cascadoso vai perdoar o Expedito Magrini se o Bahia vencer no Beira Rio. Ele vai ficar muito feliz porque ele vai ter que dançar reggae, meus amigos. Pois é, o Bahia ganhando hoje, você vai ver em HD no mundo inteiro. Pois é, Genivaldo Novaes. Eu não tô nem aí. Eu quero que o Bahia vença o jogo para eu ver Cascadoso e Expedito Magrini dançando reggae music, meus amigos. É, 996561025, mais um. Boa tarde, Expedito Magrini, aqui é Cláudio São Caetano. O jogo vai ser 2-1 esse hoje do Bahia, viu? Será? Deixa eu que te guarde, é Cláudio de São Caetano, viu? Valeu, Cláudio, obrigado a todos vocês do bairro de São Caetano, aqui na capital baiana. Mais um em 996561025. Solte a sua voz, torcedor. Você, Bahia ou Vitória? Ah, é tricolor, meus amigos. Hoje é o nosso tricolor. Joga a bola, tricolor, mais um. Boa tarde, bancada. Clóvis de Feira de Santana. Hoje o Bahia quebra o tabu. Será? Um gol de Gilberto e um de Rodallega. Pessoal tá confiante, Expedito Magrini. Pessoal acredita na quebra de tabu. Mais um. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Sorceira aí da Bahia. Aqui quem fala é Daniel de Cachoeira. Bahia hoje 2-1. Será? 2-1 é o placar aqui, o placar predominante aqui dos nossos ouvintes através do YouTube, do nosso WhatsApp 71996561025. Boa tarde, bancada. Sociedade Luiz Caracatu. Bahia 2-0. Ah, moleque. Nossa. Galera lá em Catu, você viu? Parece que voz grave. 996561025. E aí, bancada, boa tarde, tudo bem? Beleza? Aqui é o Kleber de Suzano, São Paulo. Moro aqui já 10 anos. Olha aí, rapaz. Tô com saudade da minha Bahia aí. Hoje, 2-0 Bahia, viu? Tá bom, foi feito pra ser quebrado. Boa tarde a todos aí, um bom trabalho. Valeu, garoto, em Suzano, em São Paulo. Obrigado a todos vocês que permanecem aqui conectados com a Bahia através da Rádio Sociedade, a emissora de todos os baianos. 996561025. Solte a sua voz, torcedor. Boa tarde, bancada. Marcelo Manhuastu. E aí, Marcelo? Alguém consegue explicar a insistência com Oscar Ruiz? Cássio Cardoso, alguém consegue explicar? Você consegue explicar a insistência de Oscar Ruiz, o técnico da Bove com Oscar Ruiz, Cássio? Não consigo explicar. Estou tentando entender, mas explicar é mais complicado. Ele está, o que eu consigo perceber, ele está insistindo em um esquema que exige peças que o Bahia não tem ainda no elenco. O Raí Nascimento não estreou, Marcelo Cirino não estreou, o Rossi está machucado. Tem o Michael Douglas, mas não sei se o Michael Douglas cumpriu requisitos táticos que fizessem o Dabu confiar nele. Enquanto isso, o Oscar Ruiz vai sendo utilizado como titular e, infelizmente, sem fazer nada de relevante que justificasse essa condição. Análise e opinião do Cássio Cardoso, tentando explicar para você aí a insistência do Dabov com o Oscar Ruiz. E você, 996561025, solte a sua mensagem para cá, mande perguntas para o Cássio Cardoso, para o Magrini, também para o Manuel Messias. Estamos aqui a postos, daqui a pouco, Beira Rio, microfone da Sociedade para Internacional e Bahia na Sociedade, diz aí. Cadê você? Agora? Tá baixinho, manda mais um para gente aí, vambora. Boa tarde, bancada. Aqui é Gilberto Pedro Santana. 1-0 Internacional, ferrado. Ferrado é Gilberto. Gilberto. Eu sei que tem umas aves agorentas aí. O senhor tá certo, governador. O senhor governador tá certo. O cara que tá dizendo 2-0 tomou um chumbo na asa dele ontem. Não tá fácil não, seu Messias. O povo em vermelho e preto não tá fácil não. Mais um. Boa tarde, aqui é Luiz de Jeremoabo. 1-0 pro Bahia. É Luiz de Jeremoabo. Valeu, seu Luiz. Uma galera boa lá em Jeremoabo participando com a gente aqui na Sociedade. Mais um. Orlando Lázaro de Dias Davi da Bahia, 2-1. Ah, moleque. Boa tarde aí pra todos e uma boa transmissão. Valeu, Orlando. 996561025. WhatsApp da Sociedade. Dia de jogo do Esquadrão. Tá travando o WhatsApp aqui da Sociedade. Fala aí. Boa tarde, bancada. É o Jorginho de São Caetano. E aí, Jorginho? Tem esse torcedor louco aí que falou 1-0 internacional. E as da linha fusão, né, já tomou 1-0. Peraí, rapaz. O pessoal fica sentido. Concentra no tricolor. É hoje, é quebra de tabu. Você acredita, torcedor, que o Bahia consegue quebrar esse tabu hoje? Estamos perguntando aqui no nosso super, na nossa super jornada esportiva. Olha só, essa mensagem vem de longe. Vamos ouvir. Alô, bancada, esse Badog aí coloca os gringos todos pra jogar porque os caras entendem ele. Não é possível, só pode ser essa explicação. A língua ajuda, Cássio Cardoso? Tem isso? O critério técnico fica em segundo plano, Cássio? Não acredito que seja isso, não. Até porque entender o que o técnico fala não é garantia de bom relacionamento, né? Pode ser pior. Então, eu imagino que seja característica mesmo de atleta. Eu penso que, lógico, da Bove, por falar o espanhol, né? E o Brasil é o único país de língua portuguesa aqui na América Latina, né? Então ele talvez tenha uma relação melhor com os colombianos, com os argentinos, uma comunicação mais fluida. Mas não acredito que isso seja suficiente para ele insistir em atletas que não estão rendendo, não. Acho que ele está com outra ideia e essa ideia não está sendo colocada em prática. Muito bem, meus amigos, às 3 horas e 49 minutos, eu lembro pra você, ontem encerrou a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e, infelizmente, a Jacupa está rebaixada à Série D da competição, embora tenha vencido, pois é, Genivaldo Novaes, o Jacuipense venceu a equipe do Altos, que seria improvável até, mas venceu em casa, 3-2, chegou a 18 pontos insuficientes para sair da zona do rebaixamento, que o Floresta soma 21, não conseguiu avançar o Jacuipense e tem mudanças por lá na sequência da temporada no Jacupa. Melissa Lima hoje no plantão da Sociedade, Mel. Pois é, Flanquel, o elenco que foi rebaixado para a Série D do Brasileirão deve ser mantido para a disputa da pré-copa do Nordeste. A dúvida então gira em torno do técnico Jonilson Veloso. Ele chegou até a ser demitido durante a temporada, substituído pelo técnico Luizinho Lopes, mas voltou depois de 3 jogos. Então o Leão Griná se apresenta na próxima quinta-feira, visando a preparação para o pré-nordestão, a nossa Champions League, onde a equipe vai enfrentar o Atlético do Ceará na primeira fase, na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe. Então a gente torce aí para que a Jacupa faça uma boa pré-copa do Nordeste, se classifique e represente a Bahia nessa nossa competição regional tão maravilhosa. Colocando mais um baiano por lá, Cássio Cardoso, Jacuipense fazendo manutenção do elenco, afinal de contas não tem como, né, renovar tudo aí, já que tem pré-copa do Nordeste. E o Jonilson Veloso, não há dúvida, ele que saiu, voltou e pode permanecer ou não. O futuro da Jacuipense, hein, Cássio Cardoso? O Jacuipense, infelizmente, cumpriu aquilo que a gente imaginava a partir já da metade, né, da primeira fase da Série C. O Jacuipense deu sinais de que ia se agarrar naquela condição de penúltimo lugar da tabela e não foi diferente. Infelizmente, acabou caindo. Acho que fugiu um pouquinho ao formato tradicional que fez a equipe subir, que fez a equipe permanecer um ano lá. O Jacuipense esse ano não foi bem no Campeonato Baiano, no Campeonato Baiano acessível, com Bahia e Vitória disputando com equipes de transição. Era um campeonato na Série C também, que dava o Jacuipense ir além, mas contratou demais, perdeu um pouco a mão, a própria relação com o técnico, demitiu, depois tentou 2, não conseguiu, voltou com o Jonilson. Olha, Flankel, existem motivos para a gente entender o rebaixamento, mas é isso, vai ter competição pela frente e o Jacuipense não pode fazer um terra arrasada agora, porque senão vai ter que recomeçar, tendo que disputar muita coisa importante. Ok, Flanker, já volto contigo, confira, faltando 8 minutos para as 16h, a bola vai rolar daqui a pouquinho. Tá faltando, Messias, os homens que vão comandar o jogo. Quem é o apitador de hoje, Messias? O homem é militar, rapaz, é um dos mais jovens árbitros do Brasil, Bruno Arleu de Araújo. E jogue já duro, FIFA. Polícia! Jogue duro, Bruno Arleu. Apite o certo, Bruno Arleu. Bruno Arleu de Araújo, 7 jogos na Série A, entre eles 29/5, Bahia 3, Santos 0. 26/6, Bahia 0, Corinthians 0. Quando nada, ele não perdeu ainda pro seu Bruno Arleu. E olha só um negócio curioso. Internacional 0, São Paulo 2, dia 7/7. Os jogos que Bruno Arleu apitou aí de Bahia e Internacional. O Bahia não perdeu, Internacional, para os supersticiosos, tomou um chumbo na asa dentro de casa. Bruno Arleu é natural do Rio de Janeiro, militar, 38 anos, e será auxiliado por Bruno Figueiredo Henrique Corrêa, também FIFA Rio, Michael Correia, Rio de Janeiro, quarto árbitro Roger Goulart, do Rio Grande do Sul, árbitro de vídeo Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro, e VAR, assistente de VAR, Silbert Faria Siskin, do Rio de Janeiro, Magrini. Bom, vamos então trazer a opinião de Cássio a respeito do carioca fifado, diria Martinho Leres de Santana, Bruno Arleu de Araújo, Cássio. Magrini, o Bruno Arleu de Araújo, ele me deixou uma impressão ruim na final do Campeonato Carioca, foi o Fla-Flu, né? E irritou muito as duas equipes, tomou decisões questionáveis e logo depois ele apitou o Bahia Santos na estreia e eu fiz esse jogo. Aliás, eu fiz dois jogos entre o Bahia Santos e o Bahia Corinthians. E nos dois jogos eu já tive uma percepção diferente do Bruno Arleu. Um árbitro conseguiu conduzir a partida sem tantos problemas, sem tantas polêmicas, sem erros graves. É bom chamar atenção para a arbitragem no Beira-Rio, porque infelizmente o histórico do Bahia no Beira-Rio é de erros graves prejudicando o Bahia. Infelizmente tem sido assim. Ano passado, um pênalti inexistente foi marcado para o Internacional, naquele 2x2. Em outro ano, um impedimento muito mal marcado. Ou seja, é uma situação... Teve um ano lá atrás que o Bolívar tirou o Dodô do Campeonato Brasileiro lateral esquerdo e o árbitro deu amarelo. Não deu nem pênalti. Quase arranca a perna e Dodô fora, né? Então, é um estádio que traz recordações ruins no aspecto de arbitragem para o Bahia. E o Bruno Arleu tem, além da missão tradicional de conduzir bem o jogo, também a missão de melhorar um pouquinho esse retrospecto, né, de jogos do Bahia no Beira-Rio, onde o Bahia tem sido com alguma frequência prejudicado. Mas ele mudou a percepção que eu tinha dele nos jogos que fez na Série A, tomara que isso se mantenha. Portanto, Bruno Arleu de Araújo é o árbitro que vai comandar Internacional e Bahia. Eu vou voltar com Mel Melissa. Você tem uma história aí do estádio gigante da Beira-Rio, a sua inauguração, o jogo que foi inaugurado. Pode contar pra gente, Melissa? É isso mesmo, Magrini. Curiosidade aí sobre o palco desse jogão que vai ser responsável pelo Bahia quebrar esse grande tabu. O estádio José Pinheiro Borda, que tem esse nome em homenagem ao presidente da Comissão das Obras do estádio, né? E ele faleceu 4 anos antes da inauguração, então deram o nome dele ao estádio, que fica às margens do Rio Guaíba, na cidade de Porto Alegre. Por isso passou a ser chamado de Gigante da Beira-Rio, ou como nós conhecemos mais carinhosamente, o Beira-Rio, que é o 10º maior estádio do Brasil. Ele foi inaugurado oficialmente em 6 de abril de 1969, numa partida amistosa entre o Internacional e o Benfica de Portugal. E no jogo, o Colorado levou a melhor para um placar de 2-1, com um time que naquela época era um dos melhores do mundo. Desde então, o Beira-Rio foi palco de grandes momentos do futebol brasileiro, final de Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, e também foi palco de 5 jogos da Copa do Mundo da FIFA em 2014. Você sabia, Magrini, por que desse nome? Pois é, eu não sabia, não. É homenagem, portanto, a uma figura ilustre do Rio Grande do Sul. Muito bem, Melissa, agora confira Manuel Messias, faltando 3 minutinhos para as 4 da tarde. É contigo, Mané. Bom, o Bahia já está entrando em campo, o Internacional também. Antes houve um abraço do Uruguai, Diego Aguirre, no argentino, Diego da Bove. E o curioso é que os dois vão trabalhar todos dois de preto nesse jogo de hoje. Quando nada, se apresentaram assim no abraço. O Bahia, que tem 16 pontos ganhos, 23 pontos ganhos, é o 16º, 21 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, fez 25 gols, tomou 33. 8 de saldo negativo. Olha só que aproveitamento. 36,5%. Desfalques: Marcelo Cirino, que está em transição, Ramires, Danilo Fernandes, por força de contrato, e o Bahia terminou tendo Rossi no departamento médico, e agora também German Conte, com estiramento muscular durante os treinamentos da semana. Artilheiro Gilberto, 8 gols, cartões amarelos, 2, Juninho Capixaba, Matheus Galdesani, Matheus Bahia, Nino Paraíba, Patrick de Luca e Hugo Rodadiega. Próximo jogo do Bahia, 2 de outubro, Bahia e Ceará, 19 horas, na Arena Fonte Nova. No Internacional, 29 pontos, 20 jogos, 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Fez 24 gols, tomou 22, com 2 gols de saldo positivo, 53,5%. Todo de vermelho, colorado, aliás, o Internacional tem Edenilson com 9 gols como seu principal artilheiro. Saravia e Moisés, terceiro cartão. Moisés não jogaria também, porque é jogador do Bahia. Rodrigo Moledo, DM. Paulo Vitor, Bruno Mendes e Yuri Alberto, com 3 cartões. Próximo jogo, Atlético Mineiro, no Mineirão, no dia 2. A equipe do Internacional: Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Coença e Paulo Vitor. Agora um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid. Rodrigo Dourado, Rodrigo Moledo, Patrick, Tyson, Edenilson e Yuri Alberto. O Bahia: Matheus Claus, Nino, Lucas Fonseca, Luiz Otávio e Juninho Capixaba, Edson, Lucas Mugni, Rodriguinho, Isnaldo, Oscar Ruiz e Rodadiega. Vamos quebrar esse tabu, Bahia! 90 minutos de emoção e alegria. Ele é jovem como você. O jogo vai começar. A vibração já está no ar. O seu grito de gol é de arrepiar. Jovem como você. Expedito Magrini. Te contei, não. Tá na sociedade, não. Bom dia, Bahia. Tá valendo. Beira Rio, Internacional. Bahia. Expedito Magrini. Saída no Inter, com uniforme diferente. Mete bola no comando de ataque. Aparece para já responder ali o Lucas Fonseca pela equipe do Bahia. Bola fica no círculo central. Tentativa de novo do tricolor. Bola vai na frente, chega de volta, cortando o Inter lá pelo lado esquerdo com o Patrick. Sofreu a falta primeira do jogo. A informação, Messias. É um uniforme muito bonito ali, tipo vinho grenar. E o Bahia está com, para você fazer o seu jogo visual, torcedor, uniforme número 1. Camisas na cor branca, calções na cor azul, meiões na cor branca, Magrinho. Pois é, tá parecendo a Venezuela. Tá parecendo a seleção da Venezuela. Vinho tinto. É, o vinho tinto. E lá pelo lado esquerdo, Patrick recebe a bola e a marcação ali do jogador Edson. Ela fica recolhida no campo de defesa, ficando com o zagueiro, que é o Bruno Mendes. Deixa a bola pro Cuesta, Cuesta pro Bruno. Bruno na direita, recebe o lateral, Vitor, Vitor, ponta a bola no meio ali para Patrick. Ele retarda a bola de novo no setor de defesa, vai ficando com o Bruno Mendes. Sai jogando agora com o jogador Cuesta. Cuesta sai do seu setor defensivo ali pelo lado esquerdo, entrega a bola em domicílio para o jogador Paulo Vitor. Recebe de volta, ela fica no setor de defesa com Bruno Mendes, vem carregando pela direita, deixa a bola agora, vem buscar o jogo Rodrigo Lindoso, mete bola na frente, ela chega na direita para o Heitor, ainda no campo de defesa. A bola fica com o Dourado, põe bola na frente de novo para Patrick. Tentou o toque curtinho aqui do lado direito, era para o posicionamento do Yuri Alberto. A bola saiu, escapuliu dele, arremesso lateral para o Bahia fazer a cobrança. Vai movimentar ali o Juninho Capixaba, com 1 minuto e 40 segundos de bola rolando. O Bahia tem posse de bola agora, teria, cobrou mal o arremesso lateral, o Juninho Capixaba, mas recupera ali o argentino Mugno, meteu bola no comando de ataque muito, muito forte para a bola ficar tranquila para o goleiro Daniel, sair jogando pelo Inter. Mete bola no círculo central agora para o Cuesta, Cuesta orienta a saída de bola, deixa agora para o Bruno Mendes, Bruno Mendes devolve a bola para o Cuesta, Cuesta vai devolver a bola de novo para o goleiro Daniel. Daniel está ali dentro da grande área, mete bola na frente, vem buscar o jogo o Lindoso pela equipe do Inter, mete bola girando ali pelo meio, vai procurando a bola ali o jogador que era o Tyson, perdeu, recupera o Bahia, vai com o Niro, perdeu, é um bate, rebate, um perde, ganha de novo o Inter pela canhota, com o Patrick, recebeu, olhou para a grande área, lá vem ele, gira a bola atrás, ela fica onde está colocado o Tyson, Tyson de novo na canhota, bola vai ficando ali com o jogador que é o Rodrigo Dourado, já põe na frente para o Lindoso, lançou bola para dentro da grande área, sobrou para o Edenilson, ajeitou com carinho, a bola ficou dentro da grande área, vai puxando por ali, Yuri Alberto cruzou, mas a bola bateu no zagueiro Luiz Otávio, escanteio, Messias. É verdade, o escanteio ali pela esquerda, que gramado, hein? Não mete inveja nenhum grande estádio do mundo. Escanteio ali, favorecendo ao Inter, setor canhoto. Já está chegando por ali para a cobrança o jogador. Saiu o Tyson, quem sempre cobra é o Patrick. Vamos ver se vai ser ele. A bola virou dentro da grande área, cortou a defesa do Bahia. O rebote vai ficando na frente agora para Rodriguinho. Disputou, perdeu. Rebote de bola na canhota, mas o árbitro preferiu marcar a falta cometida pelo Colorado. Confira a galera, 3 minutos de bola rolando. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Neo Energia Coelba, soltar pipa perto da rede elétrica é cartão vermelho, não vacile não. Obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho. Rede Construcerto, mais barato, mais perto de você. Troque os pneus do seu carro com toda a segurança e credibilidade do serviço Chevrolet e ainda aproveite ofertas imperdíveis. Complete a proteção. Tome a segunda dose. Prefeitura de Salvador. Recebeu uma pancada no quadril. Tá caído ali o Daniel, o Rodriguinho, hein, Messias? É, terminou na disputa de bola com o jogador do Internacional, sentindo o quadril ali do lado direito. Botou a mão ali à altura das costelas para o quadril. Rodriguinho. E um departamento médico do Bahia solicitado para atendimento. Agora eu falei do gramado, que coisa, viu? Soldado e Carnela aí, que foi ruim de bola. Um dos melhores gramados do mundo, esse do Beira Rio, viu, Magrinho? Pois é, o gramado do gigante da Beira Rio. Tá caído o Rodriguinho, uma pancada na costela, lado direito do jogador do Bahia, que veste a camisa de número 23 hoje no jogo, no 10 no jogo. O Rodadiega é o número 23, o Bahia com o Gilberto no banco de reservas. E você participando conosco através do nosso canal no YouTube. Já já vou lá, dá um passeio no YouTube. Você que está conosco na Rádio Sociedade da Bahia. Lembra que você pode concorrer a prêmios de Ubaianão Móveis e Rádio Sociedade da Bahia. Porque, galera, quando você assiste a nossa transmissão, quando você inscreve-se, quando você dá likes, quando você ativa as notificações, quando você comenta no nosso canal, você concorre a prêmios de Ubaianão Móveis e Rádio Sociedade da Bahia. Então, fique ligado, fique esperto, venha conosco também no canal da Rádio Sociedade no YouTube, tá bom, galera? Oi, Messias. Olha, o doutor Luiz Sapucaia e o massagista do Esporte Clube Bahia, o Marcinho, eles estão ali atendendo, não deu para recuperar em campo, claro que o carro marca entrou, ele teria que sair, o departamento médico, agora sim, tá voltando ali pelo lado esquerdo do ataque do Internacional. Rodriguinho vai pro jogo novamente, hoje voltou e com tudo, é capitão do time, Magrinho. E vem pela direita o Inter, trabalha a bola com o Heitor, Heitor devolve a bola no setor de defesa, ela vai ficando outra vez ali, onde está colocado o jogador Rodrigo Lindoso, entrega no meio agora pro Dourado, Dourado de novo pro Lindoso, atravessa na visão do Dourado, trabalha aqui pela meia direita, gira a bola no meio, era pro Patrick, cortou parcialmente o Edson, a bola ficou de novo com o Inter, com Cuesta, Cuesta na canhota pro lateral esquerdo, Paulo Vitor devolve a bola de novo lá pelo lado esquerdo, vem trabalhando o time do Inter, a bola fica atrás do setor de defesa, pertinho ali da divisória do gramado, ainda passa o pé sobre a bola, o Dourado deixa a bola atrás agora para o Cuesta, abre para receber Bruno Mendes aqui pela direita, chega do seu lado Heitor para ficar com a bola também, a bola fica então agora com o Edenilson. Edenilson vai fazer a inversão de jogada da direita para a esquerda, ela viajou para o domínio do Paulo Vitor, recebeu o lateral, deixa a bola atrás de novo agora com o Henrique Dourado, o Rodrigo Dourado, Dourado mete bola para Edenilson, Edenilson de novo atrás, o Bahia marca bem ali a chegada do Inter. O Inter fica sem opção, embora o Bahia marque da intermediária para trás, do meio de campo para trás. Nesse momento, o time do Bahia avançou um pouquinho, foi até um pouquinho ali da intermediária. E o Inter toca a bola no setor de defesa, na marca de 7 minutos. E bola rolando. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Kit Caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Neo Energia Coelba, marque impedimento para quem faz gato de energia. Prejudica todo mundo e pode até matar. Evite acidentes, não vacile não. Obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho. Rede Constru Certo, mais barato, mais perto de você. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. A prefeitura avança na vacinação e você continue firme na proteção. Muito bem, galera, 8 minutos de bola rolando. O Rodriguinho pediu para sair, né, Messias? É verdade, o Roda Diego pegou a faixa de capitão. Agora, nesse lance aí, eu pensei que o árbitro estava avaliando o VAR, porque o Nino encostou no Paulo Vitor, meu amigo, fez uma festa. Olha o escanteio aí. Escanteio cobrado. Roda Diego corta de cabeça, ajudando o setor de defesa da equipe do Bahia. Mas a bola é do Inter de novo, com o zagueiro Bruno Mendes. Ele está no círculo central, entrega a bola pro Rodrigo Dourado. Ele tem o domínio da bola ali pelo círculo central, vai fazer o girado de bola aqui pelo lado direito. Ela vai chegando, ele está colocado. Gilberto. Gilberto, hein? É, vai pro choque. Essa deveria ser a escalação, segundo o nosso querido Cássio Cardoso, que ele começasse com Gilberto e Roda Diego e não com o Rodriguinho. O destino vai obrigando o técnico a fazer, a atender o seu pedido, Cássio. É, não vou dizer você que transforma o Bahia em um grande time, mas você coloca o que tem de melhor à disposição, né? Gilberto é artilheiro do time, Roda Diego é vice-artilheiro do time. São os dois jogadores com maior capacidade de decisão, o Inter. Maior capacidade de decisão. Tem que estar jogando, Magno. O Bahia não é um time que pode ter esse luxo, não. Então o Gilberto está pro jogo, corrige, né? Aí o acaso, né? Situação lamentável pro Rodriguinho, claro que a gente lamenta, mas é o acaso contribuindo para que haja uma correção ali na escalação do Bahia. Portanto, Rodriguinho saindo para a entrada de Gilberto, atacante e artilheiro do Bahia. Abraçando Nailson Silva, Janete Peixoto, Thiago Brandão. Também está por aqui Licindo da Bahia. Muito obrigado a galera que está conosco no canal da Rádio Sociedade, no YouTube, no chat ao vivo da Rádio Sociedade da Bahia. E aqui o meu querido amigo, Max Passos, disse o seguinte para você, Cássio. Bahia ganha com 2 gols de Oscar Ruiz, só para queimar a língua e a barba de Cássio Cardoso. Tá ótimo, tá tranquilo. Deixa até a cara lisa, se for necessário. A bola vai ficar... importante são os 3 pontos. Nino agora é o capitão do Bahia. Quem? Nino, na saída do jogador Rodriguinho, que entrou como capitão, a faixa foi entregue a Nino Paraíba. E o Patrick já conseguiu uma cabeçada nas costas do Nino Paraíba, né? O Matheus Claus estava seguro na bola. Vem, outra vez o Inter. A bola era com o Dourado. Dourado perdeu, que recupera o time do Bahia aqui pelo lado esquerdo. Vem trabalhando com o Isnaldo. Vinha, se atrapalhou todo, perdeu a bola para Edenilson. Ricou lateral direito, o Ituro deixa a bola atrás agora pro Lindoso. Lindoso ricou no setor de defesa. Bola fica com o Cuesta. Cuesta abre bola do lado esquerdo pro lateral Paulo Vitor. Devolve outra vez pro quarto zagueiro Cuesta do Internacional. Vem buscar o jogo, colar no coelho ali o Rodrigo Lindoso. Ele carrega na intermediária do Inter. Vai para cima do Gilberto e do Roda Diego. Abre de volta pro zagueiro Cuesta. Cuesta olhou para frente, vai fazer o passe curto, porém ali pro lateral Paulo Vitor, põe na frente agora para Patrick. Patrick domina pela equipe do Inter, deixa a bola para o Maicon. Maicon no meio para Dourado. Dourado na frente para Mendes. Recebe o zagueiro Bruno Mendes. Na direita para Heitor. Recebe o lateral aqui pela ponta direita. De novo para o Henrique. Para o Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado deixa a bola para o Patrick da intermediária. Ele volta para o círculo central. Campo de ataque. Ela vai caindo de novo para o Cuesta. Cuesta na canhota para o lateral Paulo Vitor. Recebe o lateral. Vai fazendo a jogada na entrada da grande área. A bola sobrou para batida para fora. Que chute do Tyson, ô Messias! A bola foi escorada ali pelo Patrick, que fez ali um meio pivô E o Tyson encheu o pé. A bola bateu ali no jogador do Bahia, caiu, camisa de número 8. É Denilson no escanteio. Vai fazer a cobrança, a bola viajou na área, caiu dentro da grande área o jogador do Inter. E o árbitro está marcando falta de ataque. Eu deixo o lance seguir. Não, paralisou ali o árbitro. É a falta técnica, né? O cara está querendo dar uma de João sem braço, jogando para o Marleu, marcou a falta ali dentro da área, favorecendo o Sport Clube Bahia. Continua. O cara pisa na... Aí foi a contusão do Rodriguinho. O cara pisa na bola e acha que o VAR tem que dar pênalti. O VAR tá aí para mostrar as coisas certas e erradas do jogo. Você vê a movimentação. Tem certeza? A movimentação dos atacantes do Internacional, né? O meio é lento, mas a parte da frente, o Yuri Alberto Tyson, tem muita movimentação. E ali a tabela saiu, Tyson finalizou. Se não dizia o Lucas Fonseca, eu sei não, vou Magrinho. O Inter amassa o Bahia na posse. No domínio territorial, não é um time tão intenso, mas domina o jogo até aqui. O Bahia todo fechadinho atrás, mas sem conseguir tocar na bola. Vem de novo o Inter, pela direita, Yuri Alberto pro Edenilson, ela fica atrás agora pro Lindoso, Yuri Alberto atrás, pro Maicon, Maicon tentou, cortou de cabeça o Bahia com o Cristaldo, a bola sobra pro Edenilson, tentou a devolução, tirou dali o lateral Juninho Capixaba em arremesso, lateral pro Inter fazer a cobrança, já tem bola na rede, olha o Edenilson botou na frente, o Arthur marca falta. Bola na rede, onde Flanquel? O Maracanã, 11 minutos, primeiro tempo. Fred abre o placar para o Fluminense, 1 para o Fluminense, 0 para o Bragantino. E é falta contra o Bahia do lado direito, é sempre perigo, Messias. É verdade, o Lucas Mugni, que chegou por ali em cima do jogador artilheiro brasileiro, Denilson. Falta número 2, Heitor na cobrança. Meu Deus. Vai fazer a cobrança, Heitor aqui pelo lado direito. 13 minutos e bola rolando, estamos no primeiro tempo, 0 a 0. Pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, estamos na 22ª rodada. Vai para a bola o lateral, Heitor, na ponta direita. Seria no dique do Toralau no gol, a bola viajou. Subiu de cabeça o Patrick, mas ela foi pela linha de fundo, tiro de meta pro Bahia cobrar. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Neo Energia Coelba, instalar antena perto dos fios é gol contra, não vacile não. Obras tamanho G de governo do estado, Bahia, meu orgulho. Rede ConstruCerto, mais barato, mais perto de você. Troque os pneus do seu carro com toda a segurança e credibilidade do serviço Chevrolet e ainda aproveite ofertas imperdíveis. Derrube a Covid, tome a vacina. Prefeitura de Salvador. Meu Bahia pela direita com Rodajega. Ele tinha que estar dentro da grande área. Então cruzou, a bola chegou para Gilberto. Vai ficando dentro da grande área pelo lado direito. Está bem marcado, devolve a bola para Nino. Mal feito passe. Recupera o Inter, pode ser o contra-ataque do Internacional. Bola virada para o Yuri Alberto. Passou por ele, não deu também para o Edenilson. É arremesso lateral para o Bahia fazer a cobrança. 15 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Capixaba faz a cobrança no arremesso lateral, meteu a bola para o Cristaldo. Ele tentou de voos. A bola bateu ali no Lindoso. É arremesso lateral para o time do Bahia cobrar outra vez com o lateral esquerdo. Juninho Capixaba. Ele ia cobrar curtinho ali para o Edson. Prefere na frente, na direção ali do jogador, que era o Rodajega. Tirou de cabeça a defesa do Inter. Bola de novo para Capixaba. Insiste do lado esquerdo. Rodajega meteu a bola de propósito no Heitor. Sobrou na canhota agora para o Mugni. Mugni tentou passar por dois. Heitor ficou com ela. Mete bola no meio agora para o jogador Dourado. Dourado perdeu a bola, recupera Juninho Capixaba, vai pra cima dele, passou, vai sendo empurrado, derrubado, é falta! Eu vim daqui, Messias! O Bruno Arleu acompanhou quando o Rodrigo Dourado chegou ali empurrando o Juninho Capixaba e agora vai justificar por ali o jogador Tyson, mas a falta insistiu. Capixaba, meu filho, capricha, rapaz! Não bata embaixo no pé do cara. Capricha essa bola aí, Capixaba. Muito bem, eu vou na dica que Cássio me deu. Tem que ser uma cobrança capixaba. Aqui pelo lado esquerdo. Calma, calma. 16 minutos. O Tássio ali conversando com o árbitro. O Tyson vai pra cobrança. Capixaba. Horroroso! Garcia. É, como dizem os conterrâneos de Sergipe, essa foi de lascar. Eu mando ele caprichar, não bater embaixo, ele capricha demais e joga lá na linha de fundo, alto, passando por todo mundo, zero Bahia, zero Internacional do Beira-Rio. Alô, galera do Conjunto Jomaf, em Feira de Santana, na Praça do Fuxico. Alô, J. Vieira Elias Machado, Rui Pé de Bolo. Nossa. Muito obrigado pelo rádio ligado. Adricélio, em Umari, no Ceará, gente boa ouvindo a gente. Alô, Adricélio, em Umari, no Ceará. 17 minutos e bola rolando. Bola fica no setor de defesa do Internacional com o Bruno Mendes. O zagueiro mete bola para Cuesta. Cuesta trabalha pertinho do círculo central, campo do Inter. Vem buscar o jogo por ali o Lindoso. Faz a inversão de jogada, mas escorregou quando tentou. A bola foi pela linha de fundo, tiro de meta. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Neo Energia Coelba, golaço é evitar acidentes com a rede elétrica. Não vacile não. Obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho. Rede Construcerto, mais barato, mais perto de você. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. Complete a proteção, tome a segunda dose. Prefeitura de Salvador. Agora confira, galera, 18 minutos e bola rolando. Falta, aliás, a batida de bola na jogada do Heitor com o Yuri Alberto. A bola bateu na zaga, defendeu o goleiro Matheus Klaus, mas tomou cartão amarelo ali o Mugni, né? É quase ao fogo amigo nessa jogada, porque a bola bateu no Juninho Capixaba. Matheus Klaus deu um pulo de gato em cima da bola e terminou pegar. Na volta, o jogador Lucas Mugni operou ali o jogador Heitor, e aí o árbitro deu cartão amarelo para Lucas Mugni, camisa 19 do Bahia, Magrini. Portanto, a sequência do lance, mas ele não perdoou a jogada do Mugni. Deu cartão amarelo para o jogador do Bahia. Alô, galera! Pode falar, Magrini. Anote o tempo! No Beira Rio! Jogados 20 minutos do primeiro tempo. A prefeitura avança na vacinação e você continue firme na proteção. E o placar continua ainda assim: Internacional 0, Bahia também 0. 16h com 20 minutos. O Fluminense vai vencer a equipe do Red Bull Bragantino por 1 a 0 e Fred, aos 37 anos, ultrapassa Romário como o segundo maior artilheiro da história, somando 155 gols no Brasileirão. Baixe nosso aplicativo Sociedade Play para o ouvinte que não para. Te contei não, tá na Sociedade, mano. Olha o Bahia pelo lado direito. Olha a bola do Oscar Ruiz para a roda. Diego subiu, mal alcançou a bola no limite da marca do pênalti. Quase, quase o Bahia abre o marcador, abraçando o Matheus Lucena. O nosso querido Lucena da Rádio Sociedade da Bahia. Alô, Matheus. Aquele abraço, muito obrigado pelo gado ligado. Ô, Messias, quase, quase, Mané. É, o Oscar Ruiz agora fez uma jogada boa. Deu um corte seco ali no jogador do Internacional. Cruzou, Roda Diego não conseguiu pegar. Agora os caras têm que estar espertos nesse jogo. Parece que o gramado foi molhado antes do jogo, pouca coisa. É tanto que o jogador do Internacional já escorregou, dois do Bahia também já escorregaram. Todo cuidado é pouco, Magrini. Valeu, Messias. Alertando aí para os jogadores do Bahia, que chega ali o Bahia com o Lucas Mugni. Sobra para Gilberto. Deu um lençol no primeiro. Quase completa ali com um cobertor no segundo. Vai para cima ainda. Gilberto sofre a falta. Levou vantagem o Bahia agora com o Oscar Ruiz. Gilberto do lado da grande área. Cruzou a bola. Bateu na zaga e tirou por ali. O Rodrigo Dourado. Arremesso para o Bahia, que finalmente chegou lá na frente. É arremesso lateral. Prepara o Sininho para fazer a cobrança. Já chegamos à marca de 21 minutos e 40 segundos desse primeiro tempo, 0 a 0. Por enquanto, o goleiro Daniel não foi assustado ainda pelo time do Bahia. Já o Matheus Klaus já trabalhou nesse primeiro tempo. Olha o Nino tentando o drible, chegou ali de forma muito displicente, tentando uma caneta no lateral esquerdo, Paulo Vitor. Acabou cometendo falta o lateral do Bahia aos 22. Eu vou trazer a ideia do jogo, Cássio Cardoso. É um jogo que nos últimos minutos o Bahia conseguiu até sair um pouquinho, Magno, ali atrás, mas que tinha um cenário muito desenhado do Internacional exercendo uma pressão pela posse, por circulação, e tentando sim chegar na área do Bahia, mas sem tanta velocidade na construção de meio campo. Aí o Inter de repente passou a apostar um pouco mais nas bolas longas, isso fez que o Bahia tivesse condição de sair, porque o Bahia recuperava rápido essa bola e ter algumas saídas pela direita. O Bahia tem no lado esquerdo do Inter um flanco, uma possibilidade para atacar. Foi ali que o Oscar Ruiz saiu do lado da área. Não é um jogo bom do Bahia, o Bahia não conseguiu ser um time contundente na frente, mas já mostrou ter percebido algumas fragilidades na defesa do Inter, que o Bahia pode tentar explorar. O Inter começou mais forte na pressão, agora diminuiu um pouco essa pressão e o Bahia está um pouco mais confortável na partida. Muito bem, abraçando meu amigo Thiago Teixeira, lá estagiário do Departamento de Jornalismo, já esteve aqui conosco na penúltima jornada esportiva, fazendo o intercâmbio. Ele disse que está sofrendo com esse time do Bahia. Um abraço para você, Thiago Teixeira, estagiário do Departamento de Jornalismo da Rádio Sociedade da Bahia. 4:24, a hora certa do Brasil. Eu vou para a galera do WhatsApp, porque a galera do WhatsApp sempre tem vez, Flankel. É verdade, Expedito Magrini, a galera está participando com a gente. Aqui o Anísio Júnior, do bairro de Vila Clementino, em São Paulo, diz que será 2 para o Bahia, 0 para o Inter, com gols de Gilberto e Roda Diego. Também participando com a gente aqui, direto de São Gonçalo dos Campos, tá mandando um abraço aqui o Léo Serra, torcedor do Tricolor, Magrini. Obrigado, Léo Serra, pelo rádio ligado na Sociedade da Bahia. Deixa eu abraçar também aqui meu amigo Nenê Porradão, em Tobias Barreto, estado de Sergipe. Ele é gente boa, da melhor qualidade. Alô, Nenê Porradão! Nossa! É, nosso colega de profissão. Alô, Nenê Porradão, grande abraço para você. Muito obrigado pelo rádio ligado a toda a galera do estado de Sergipe, a toda a galera aí de Aracaju. Que capital maravilhosa! E o jogo ficou parado. O jogador Oscar Ruiz acertou ali o Paulo Vitor, hein, Messias? É, mas não foi da maneira que o Paulo Vitor queria, né? Ele acertou, botou a mão para trás, foi pro dente, pegou no peito. Aí o Paulo Vitor deu aquele migué, caiu para poder dizer que foi no rosto. O Narleu disse, eu vi, foi no peito. E aí deu a falta, mas não deu cartão pro Oscar Ruiz. 0 Bahia, 0 Internacional, Beira Rio, Magrini. Prepara-se para fazer a cobrança de um arremesso lateral, time do Bahia na ponta. A bola foi tirada ali pelo Cuesta em arremesso lateral. É o Bahia que chega para fazer a cobrança. Por enquanto, 0 a 0. Chegamos à marca de 25 minutos desse primeiro tempo no gigante da Beira Rio. Bahia que nunca ganhou do Inter pelo Campeonato Brasileiro. Fizemos uma aposta hoje. Aliás, vamos pagar uma prenda caso o Bahia conquiste, quebre esse tabu. Eu e Cássio vamos dançar reggae ao vivo aqui no canal da Rádio Sociedade no YouTube. Depende do Bahia. Por enquanto a gente não está dançando. Por enquanto a gente vai continuar sem dançar. Mas vem o Bahia pressionado ali pelo lado esquerdo com o Patrick. São três da marcação deles, era um Nino. Nino rouba a bola aqui por no setor de defesa. Deixa para Lucas Fonseca. Gira na ponta direita para a subida ali do Rodadinga. Ele não a alcançou, Magrini. E a bola vai ficando para o goleiro Daniel. Oi, Messias. Uma sugestão na hora desse reggae. Leva o Flankel também para botar com você. Dançar você, Cássio e Flankel. Sentiu. Vem, vida. Ponturrilha aqui, sentiu. Amanhoso. 25 agora, galera, 25. Cássio Cardoso, o Bahia parece um time de Série B, hein? É, começou o jogo até pior do que tem agora, mas é um time com dificuldade para circular a bola, né? Aí você sente falta no jogador como o Daniel, né? Consegue fazer um pouco a circulação e tira um pouco da pressão do adversário. O Bahia se desfaz da bola com muita facilidade e isso dá ao Internacional o direito de, em sequência, tentar atacar o Bahia. Olha o Inter chegando. Chegando pela direita, insiste o Bahia agora com o Bruno Mendes, estava por ali. O zagueiro se arriscando como se for a lateral na sequência. O Heitor cometeu a falta aos 26. Futebol. Tomou cartão amarelo, porque ele da última vez, ele tomou a falta e deram cartão. Agora ele foi a fora ali, pegou o capixaba, jogou para cima. E o Bruno Arleu deu cartão amarelo para Heitor, Magrini. Portanto, o Heitor premiado. Magrini, o Gilberto em campo, ele acaba aumentando a expectativa, porque caso ele faça mais um gol, ele passa a ser o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro por um time do Nordeste. Ele está com 39 gols, o Ramon aí, Santa Cruz, também tem 39. O Gilberto já alcançou o Ramon, que era algo assim muito complicado, mas na arrancada do início do campeonato, com 8 gols, ele conseguiu fazer isso. E está um gol de se isolar nessa artilharia e quebrar um tabu de mais de 40 anos. Pois é, vai dar, hein? Até o nosso querido Dilson e Sony acreditam. Depois que o Gilberto entrou no jogo, eles acreditam na quebra do tabu hoje. Um abraço para você, Dilson. Um beijo, dona Soninha. Muito obrigado. Agora 27 minutos de bola rolando. Estamos no primeiro tempo, 0-0. Futebol Show Sociedade. Sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Kit Caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Neo Energia Coelba. Gato de energia é crime e pode matar. Não vacile, não. Obras tamanho G, de governo do estado. Bahia, meu orgulho. Rede Construcerto. Mais barato, mais perto de você. Troque os pneus do seu carro com toda a segurança e credibilidade do serviço Chevrolet. E ainda aproveite ofertas imperdíveis. A prefeitura avança na vacinação e você continue firme na proteção. Trabalho Bahia agora com Oscar Ruiz, mete bola na dividida para Gilberto. Ele ganhou na força, deixa a bola atrás do lado direito. O cruzamento vem, roda, chega, passou por ele a bola. Ele vai tentar evitar a saída em arremesso lateral pela canhota, conseguiu. Deixa a bola para Capixaba, não devolveu porque ele estaria impedido. Deixa a bola atrás agora na direção do jogador que era o Mugni. Mugni deixa atrás agora para Lucas Fonseca. Tá avançando o time do Bahia, trabalhando no campo do Internacional. Bola na direita de novo para o Oscar Ruiz. Ele vai tentar ali pelo lado. É muito pequenininho. Não conseguiu roubar a bola. Não conseguiu ganhar no tranco, mas a bola ficou com o Gilberto. Entrega em domicílio lá pelo lado. Recebe ali o jogador Edson. Na direita para Nino. Chamou para o pré-canhoto. Ameaça cruzamento. Meteu para o Edson. Pode devolver por ele. Jogada de futsal. Não funciona. Isso aí só funciona no futsal, Messias. Será? No futebol de campo não dá. Não entendeu a jogada ali o jogador, o Roda Diego, e também o outro jogador do Bahia que estava por ali, o jogador Nino. E terminou a bola indo no fundo e o Internacional levou a vantagem. Lá vai o Patrick. Pelo lado esquerdo, ele que tem o... É Salvador Dalí que tem aquele bigodinho? Parece o bigodinho do Salvador Dalí. Bola na direita, recebeu o Heitor, vai tentar o cruzamento. Prefere a passagem do lado aqui do jogador que é o Tyson. Tyson devolve atrás, a bola fica agora pro Lindoso. Cruzou na área, Patrick de cabeça para fora. É o mapa da mina, cara. Cruzamento em cima do Nino. Ele não acha uma, Messias. E o Patrick agora cabeceou bem, porque ele veio por trás do Nino. É o que eu digo sempre. Os técnicos, eles veem os vídeos do Bahia quando vai jogar. E aí, meu amigo, vai ali na ferida do Esporte Clube Bahia. Quando eu vejo esse bigodinho aí do jogador Patrick, do Salvador Dalí, me lembro do pessoal de La Casa de Papel, Magrinho. Agora... Alô, galera! Sim, pode falar, amado. Anote o tempo! No! Jogados 30 minutos no... A prefeitura avança na vacinação e você continue firme na proteção. E o placar ainda assim, ó. Internacional 0, Bahia também 0. 4 da tarde, 31 minutos. 22ª rodada do Brasileirão, 32, primeiro tempo, 0 Juventude, 0 Santos. SociedadeOnline.com. Te contei, não, tá na sociedade, mana. Roda Diga, pilou, lado esquerdo, recebe a bola, podia devolver a bola do lado esquerdo ainda, preferiu atrás. Olha o que o Capixaba fez, presente para o time do Inter, trabalhando por ali o jogador Yuri Alberto, já botou na frente, vai chegando na entrada da grande área, girada de bola do lado direito para Edenilson. Jackson para a sorte do Bahia, é o Internacional que retribuiu. E a bola saiu de graça em arremesso para o Tricolor. 31, Bona Pizza e Trilha do Açaí. A melhor pizza no caminho das árvores. Anote o telefone 3353-1774. 3353-1774. Das 3 da tarde às 11 da noite. Já chegou, Geni? Já? Já experimentou? Nananina, não. Ixi, é mesmo? Você viu a cara do guerreiro no banco, Maria? Com o zóio pidão, como quem disse, eu entro e eu broco. É. Ah, por que eu tô no banco, né? É, a culpa é do treinador, Diego Aguirre. 32 agora, galera, 32. A bola lançada no comando de ataque, cortou a defesa do Inter. Sobra a bola, então, agora do lado esquerdo para o Isnaldo. Isnaldo não alcançou a bola, mas ganhou o arremesso Bahia. É pelo lado esquerdo com Capixaba fazendo a cobrança. Mete bola para Gilberto, a bola escapuliu dele, perdeu, recupera o Inter. Vai para o contra-ataque agora com Tyson. Botou na frente, passou por dois de uma vez só. Ele vem evoluindo, vem chegando perto da grande área. Foi para o lado errado, estava tudo tumultuado. Mas ainda assim, o Capixaba atrasou e o Matheus Klaus, atrasado, deixou passar para escanteio. Esse é dentro, rapaz. É saco, né? Agora o Capixaba até que foi uma atitude de socorro, né? Ele roubou a bola e atrasou, só que o Matheus Klaus não estava esperto. Vamos ao escanteio. Vitor Cuesta já está chegando para a área, bola cobrada. Heitor cruzou na área, subiu de cabeça, Cuesta defendeu o goleiro Matheus Klaus. 33 agora, 33. Cássio, ele não edita bons momentos quando entra como titular, mas percebo que carece de um Daniel nesse time do Bahia agora, não? É, para facilitar a troca de passes, né? O Internacional é um time que ele não está marcando muito na subida, né? Ele está esperando um pouquinho do Bahia. E o Bahia está se restringindo muito a esse passe longo. Agora rolou a entrada pela esquerda, agora o Bahia. Roda Diego recebeu, lançou na entrada na grande área. Sobrou a bola para o Capixaba, disputou, perdeu. Quer recuperar o Inter com o Edenilson. Desceu a bola para o Lindoso, cavucou no meio. Ela vai chegando então agora para o Tyson. Meteu a bola para o Patrick, já na ponta canhota. Yuri aberto, a bola se atrapalhou com ele. Ele vai sobrando ainda do lado esquerdo para a tentativa do passe para dentro da grande área. Edenilson antes tirou dali o Luiz Otávio. Mas ela sobrou para o Edenilson na quina da grande área. Cruzou na marca do pênalti. Outra vez Luiz Otávio para fazer o corte. Capixaba tentou, ligação direta lá no ataque, meteu pro Gilberto e atrás da bola chegou Cuesta, tirou, vai ganhar arremesso lateral Bahia, não, o Rodadiga tentou a progressão, perdeu, quer recuperar o Inter, a bola cai na ponta direita para Edenilson, ele recebeu, faz o passe, que isso Edenilson, deu de graça pro Lucas Mugni, vem carregando lentamente, ninguém aparece para receber. Rodadiga recebe, devolve para Mugni, carrega pelo lado esquerdo, ninguém vai ali pela ponta, tentou receber ali o Esnaldo, demorou demais Lucas Mugni, a bola chega para Roda Diga, para Mugni, cruzamento, a bola bateu ali no zagueiro Bruno Mendes, escanteio, arremesso lateral, escanteio, parece lateral. Não chegou a sair pela linha de fundo aos 35, galera, faltando 10 para terminar esse primeiro tempo, o Bahia muito atrás, não assustou ainda o goleiro Daniel do Internacional, é arremesso do lado esquerdo para o Bahia fazer a cobrança, o Bahia vai empatando em 0-0, tentando quebrar um tabu de 7 anos, nunca ganhou do Internacional jogando no gigante da Beira Rio, pelo isso, campeonato, mano. Brasileiro, se você não aguenta, imagine nós outros. Lindoso meteu para escanteio, Messias. Agora o Lindoso deu um bico ali, a bola deu um revertério, caiu no fundo, escanteio. Setor esquerdo, Capixaba, capricha, meu filho. Prepara-se ele para fazer a cobrança, 35, agora 35. Caprichou, não teceu a defesa, a bola sobrou de novo para o Bahia, ia para o Roda Diga, tirou a defesa. Yuri Alberto disputou a bola agora com o zagueiro Edson. Edson deu a bola atrás agora para Capixaba, caiu, mas a bola sobrou para o Isnaldo, tentou o passe, perdeu o Isnaldo, recupera o Bahia, a bola ficou agora com Edson. Edson mete bola para Capixaba, vai tentar o cruzamento, meteu para Roda Diga, vai sobrando para o Gilberto, ele bateu para o gol, defendeu! O goleiro Daniel espalmando para Patrick ficar com ela, insiste o Bahia para roubar, vai tentando roubar o Bahia, era com Lucas Mugni, não conseguiu, Patrick tentou dar uma caneta no lugar errado, perdeu, Lucas Mugni ficou com ela, lançou mal para Oscar Ruiz, e na sequência Gilberto comete falta. E o árbitro já vai ali com o cartãozinho na mão, Messias. É porque o Gilberto errou a bola e terminou pegando o jogador da equipe do Internacional, o Patrick. E o árbitro já chegou, o Bruno Arleu, com o cartão na mão. Vamos ver se está pendurado. O Gilberto não está pendurado. No Bahia estão pendurados Juninho Capixaba, Matheus Galdesani, Matheus Bahia, Nino Paraíba, Patrick de Luca e Hugo Roda Diego. Gilberto está sentindo ali agora. Bruno Arleu disse, não precisa não. Não precisa. Amarelo para Gilberto, que não está pendurado, Magrinho. Beleza, antes ele falou pro árbitro, estava tudo rodando. Aí o árbitro ia chamar o departamento médico. Depois o próprio Gilberto disse assim, não precisa. Rodou, ele que fez a falta, estava rodando o mundo para ele, Cássio. É, e tá mal, viu? Eu vou dizer um negócio para você, viu, Magrinho? Eu reclamei muito que o Gilberto estava no banco de reservas, mas ele não parece estar em condição ideal de jogo. Tempo de bola, explosão. E agora ele veio, né? Fez o sinal de quem tá girando, que é o sinal de que alguém que não tá com a preparação ideal. Né? Então talvez isso explique um pouco das opções do Dabov de deixar o Gilberto no banco de reserva. Ele não tá bem, não. A bola girada do lado direito era pro Heitor, cortou de cabeça capixaba. Rebate de bola ficou com o Lindoso. Pra Heitor, do lado da grande área, vai pra cima dele, Isnaldo. Escanteio pro Colorado, Messias. É verdade, o Isnaldo chegou por ali, da bola disputada ali com o Heitor. Edenilson já está chegando por ali, é ele que chega para cobrar o escanteio pela direita. O artilheiro do Campeonato Brasileiro vai fazer a cobrança, a bola viajou, a subida de cabeça, e o Roberto valeu! Internacional! Gol! Internacional! Do Inter! Yuri Alberto! Camisa número 11! Ele é fatal! Ele não perdoa! Ele marca! O meu cronômetro marcava 38, 38 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Aberto o marcador no gigante da Beira Rio. Internacional! Agora tem um! Bahia! Zero! E aí, Messia? Bom, o detalhe é que a bola foi bem cobrada ali pela direita pela Edenilson. Agora o Lucas Fonseca ficou marcando a bola e o Yuri Alberto chegou nas costas dele. O Lucas Fonseca não viu nada porque ele estava de costas. Quando ele viu, a bola já estava balançando a rede. E o Yuri Alberto saindo para o abraço em mais uma falha de Lucas Fonseca. Internacional 1-0 na Beira Rio, Magdini. Num grito, a galera se agita para viver o movimento livre e colorido do gol. A emoção do futebol. E na sociedade, comenta Cássio Cardoso. É, o Bahia ficar sem tomar gol com a zaga com o Lucas Fonseca é difícil, né? É, eu tenho até dúvidas se a responsabilidade principal foi dele pelo que foi programado nos treinos. Mas a verdade é que o Yuri Alberto se antecipa ao Lucas Fonseca. Ele que não é um jogador tão alto, o Yuri Alberto, se antecipa, se movimenta bem. E o Lucas Fonseca fica para trás. A cabeçada foi indefensável pro Klaus. O jogo estava equilibrado, com problemas de qualidade dos dois lados. Mas o Inter acabou aproveitando bem a bola parada, algo que o Bahia não tem, né? E aí fez 1-0, aumentando a situação do Bahia, a complicação da situação do Bahia. Agendinha Sociedade, Flancão Lima. Yuri Alberto, ele marca o seu 7º gol no Campeonato Brasileiro. Internacional. É o 25º gol do Colorado na competição. Alô, galera! Pode falar, Magrini. Anote o tempo. No jogados 40 minutos do primeiro tempo. A prefeitura avança na vacinação e você continue firme na proteção. E o placar ficou ruim agora. O fumo entrou. Internacional. Entrou. Tem um. Bahia. Zero. Agora 19 minutos para as 5 da tarde. É dia de final no Brasileirão Feminino. Corinthians e Palmeiras farão o jogo decisivo logo menos às 21h. O Palmeiras perdeu em casa por 1-0 no primeiro jogo e precisa reverter o resultado. Baixe nosso aplicativo Sociedade Play para o ouvinte que não para. Te contei, não tá na Sociedade, mana. Falta batida pelo Inter. A bola vai ficando do lado esquerdo com o Yuri Alberto. Devolve bola no campo de defesa para o time do Inter trabalhar outra vez ali com o zagueiro, com o jogador Rodrigo Dourado. O Dourado deixou bola do lado esquerdo para o Paulo Vitor. Inversão de lateral para lateral, de cabeça, Juninho recolhe. Deixa a bola para o goleiro Matheus Klaus trabalhar. 42-42. Cássio, eu fiquei na dúvida. Não sei se é questão de posicionamento, né? Quando você vê a escalação, o Luiz Otávio está como quarto zagueiro. Agora foi na quarta zaga do Bahia. E foi o Lucas que subiu, né? É, não sei se é uma marcação individual no caso do escanteio. É, por isso que eu tenho dúvida, inclusive, se foi exatamente o Lucas Fonseca o responsável. Mas o fato é que praticamente ninguém subiu, né? A bola chegou inteiraça. A qualidade na bola parada que o Inter tem, que o Bahia não tem, acabou fazendo diferença, porque além da qualidade na batida, teve qualidade também na movimentação do Yuri Alberto e falha a defesa do Bahia. Para mim, o Lucas Fonseca falhou. Ele não podia deixar o Yuri Alberto tomar a frente dele. Mas é importante observar se não foi uma falha também coletiva, não só individual do Lucas. É escanteio agora, hein, Messias? É, o Heitor botou a bola no fundo, Capixaba já está chegando por ali, Roda chega dentro da área, sinal vermelho agora deixou para o jogador Isnaldo, 17. Prepara-se, Isnaldo, para fazer a cobrança. 43-2 para terminar o primeiro tempo. O Inter vence por 1-0. Cabeçada, passou pelo Rodadiga. Sobrou ainda para o Luiz Otávio. Ela cai do lado esquerdo para o time do Bahia ainda. Aproveitou para o cruzamento. Nino, uma bola bateu no Patrick. E saiu pela linha de fundo. Ele dá mão ou dá escanteio? É pro Bahia de qualquer forma, Messias. É verdade, o Arthur e o seu assistente estão ali. Agora escanteio. Nino chegando para cobrar. É para Sinino para fazer a cobrança. 43. O Bahia buscando empate ainda nesse primeiro tempo. Para ir mais tranquilo para os vestiários. A bola viajou na área. Subiu Luiz Alberto. Luiz Otávio tirou a defesa. Bola sobra ainda para o time do Bahia. Oscar Ruiz estava por ali, tocou de cabeça, levou vantagem o Inter. Bola para Patrick. Não dominou no passe errado do Edenilson. Bola do lado esquerdo agora para o Tricolor. E aí, Schnaldo por ali. A bola foi tirada pelo Paulo Vitor. Arremesso lateral para o Bahia. Tem bola na rede. Onde? No Maracanã, o Luiz Henrique, 42, primeiro tempo, amplia para o Fluminense, 2, Fluminense 0, Red Bull Bragantino. E vem pelo lado esquerdo do Bahia, tentando agora com o Lucas Mugni, cruzamento, chegou na bola o ataque do Bahia, chegou Gilberto Cuesta e meteu para a linha de fundo, escanteio para o tricolor, Messias. E o Cuesta chegou na hora certa, porque o Gilberto já estava ali com o dedo no gatilho. Para ver se o negócio fica melhor, Lucas Mugni no escanteio agora. Acerta, Lucas. Acerta, Lucas. 44 agora, escanteio pela ponta canhota. Gol da ladeira, se fosse na arena. Tirou a defesa, sobrou pro Nino. Matou no peito, bateu pro gol. Ajuda aí, Messias. A menina aí já disse tudo. Horroroso, ele matou no peito. Eu digo, vai sair coisa. Terminou batendo na linha de fundo. Continua 1-0 Internacional, mais 3 minutos de acréscimo, Magrini. Futebol, show, sociedade, sua paixão, além do óbvio. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Não Energia Coelba. Chame o VAR para ver quem tenta soltar pipa, instalar antena ou construir perto da rede elétrica. Evite acidentes. Não vacile, não. Obras tamanho G, de governo do estado. Bahia, meu orgulho. Rede Construcerto, mais barato, mais perto de você. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. Derrube a Covid, tome a vacina. Prefeitura de Salvador. Abraço, meu amigo João Tec-Tec em Santo Antônio de Jesus. 46 marcou o sinalzão eletrônico da Rádio Sociedade. Olha, o Bahia perdeu a bola ali. O Edson recupera o Inter pela direita. Aí o Nilson vai atrás da bola, meteu pra frente ali o Lucas Capixaba, o Juninho Capixaba recupera. O Tyson pelo Inter, motor à frente, vai fazendo fila, tentou a passagem para o Alberto. A bola bateu na zaga do Bahia. Bola na rede, onde Flanquel. O Independência na Série B do Campeonato Brasileiro. Claudinho, 40 do primeiro tempo, coloca o Cruzeiro em vantagem. 1 para o Cruzeiro, 0 para a equipe do CSA. E na Série A do Campeonato Brasileiro, Juventude marca com Ricardo Bueno. 1 para o Juventude, 0 para o Santos. Resultado que coloca o Bahia na zona do rebaixamento, Magrini. 46 agora. Ai, meu Deus. E se é só para tirar uma dúvida, esse passe aí agora foi do Oscar Ruiz, foi? É o Oscar Ruiz que tentou ali, terminou dando passe completamente errado. Ele próprio fica desconfiado e pede desculpas aos companheiros, né? 47, galera. Futebol Show Sociedade. Sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Kit Caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Neo Energia Coelba, só construa bem longe da rede elétrica. Não vacile não. Obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho. Rede Constru Certo, mais barato, mais perto de você. Troque os pneus do seu carro com toda a segurança e credibilidade do serviço Chevrolet. E ainda aproveite ofertas imperdíveis. Complete a proteção. Tome a segunda dose. Prefeitura de Salvador. Gilberto foi derrubado pelo Cuesta. Quem sabe agora, hein, Messias? O Gilberto usou a experiência. Quando ele viu que a bola ia ficar podre, ele deu um toquinho de lado. Cuesta pegou ele. Agora, Lucas Mugni chegando ali para a cobrança. Prepara-se então para fazer a cobrança. Desistiu, vai ficando para o Capixaba. Não sei por que Capixaba bate. Não acerta uma. Eu também não entendo, não, viu, mano? Olha ele lá, posicionado para fazer a cobrança. É verdade, o Mugni com as mãos nas cadeiras. É o Gilberto, ele sempre pega bem na bola para fora. Tiro de meta para o goleiro Daniel fazer a cobrança. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Neo Energia Coelba, entre para a torcida da segurança, não instale antena ou solte pipa perto dos fios dos postes e só construa longe da rede elétrica, não vacile não. Obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho. Rede Constru Certo, mais barato, mais perto de você. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. Complete a proteção, tome a segunda dose. Prefeitura de Salvador. Apita o árbitro, acabou o primeiro tempo no Gigante da Beira Rio. Internacional. Um gol do Yuri Alberto aos 38, Bahia 0. Cássio, o quê? Se for chorar é pior, né, pai? É, Cássio, o que fazer para mandar o time no segundo tempo? Magrini tem que abrir mão de algumas ideias, né? É, eu acho que o Michael Douglas ele tem que jogar no lugar do Oscar Ruiz. Oscar Ruiz não acrescentou mais uma vez. Eu acho que ele tem que botar o Mugni para fazer o que o Isnaldo tá fazendo e botar o Daniel por dentro. São alterações que eu fazia neste momento para tentar deixar o Bahia um pouco mais assertivo. É, eu trocaria o Lucas Fonseca pelo Gustavo Henrique, mas ele não vai fazer isso. Então, vou focar no que eu acredito que é possível de ser feito. Eu acredito que ele pode colocar o Maicon Douglas e tirar o Oscar Ruiz, pode tirar o Isnaldo, colocar o Daniel, jogar o Lucas Mugni para fazer o corredor pela esquerda e colocar o Daniel por dentro, para ver se o Bahia tem um pouquinho mais de qualidade nesse passe por dentro, consegue saber o que fazer mais com a bola, porque o Bahia foi um time que, mais uma vez, suou muito, muita transpiração, pouquíssima inspiração, um time que não obrigou o Internacional a jogar um grande futebol para merecer estar vencendo. Então, eu acho que o Bahia precisa melhorar bastante. E acho que o início dessa melhora passa não só por mudança de postura, passa também por mudança de peças, Magrinho. Pois é, essa é a opinião de Cássio. O que é que ele aguarda para o segundo tempo entre o técnico do Bahia, o da Bovia, seus jogadores, em relação ao comportamento do time na segunda etapa? Confira, galera. Agora faltando 9 minutinhos para as 5 da tarde. Futebol Show Sociedade. Sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Kit Caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Neo Energia Coelba. Soltar pipa perto da rede elétrica é cartão vermelho. Não vacile não. Obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho. Rede Constru Certo, mais barato, mais perto de você. Troque os pneus do seu carro com toda a segurança e credibilidade do serviço Chevrolet. E ainda aproveite ofertas imperdíveis. A prefeitura avança na vacinação e você continue firme na proteção. Propriedade! O jogo parou, mas a gente continua aqui com você na Rádio Sociedade. Vem aí o intervalo inteligente. Flankel Lima, hoje com a presença de Melissa Lima, vão estar no plantão esportivo, trazendo Cássio Cardoso para analisar Inter 1, Bahia 0, nesses 45 iniciais do primeiro tempo. Intervalo e a gente volta já já. Confira, galera. 8 minutos para as 5 da tarde. E quem inventa de instalar antena perto dos fios, ha, toma logo um cartão vermelho. Ha, tá aí, eu juíza, gostei. Não vacile não, Coelba. Se liga no recado do nosso campeão olímpico Ebert Conceição. Agora, sou eu que preciso da sua ajuda para vencer uma luta muito importante. Coloque a base, jogue o braço e tome a sua vacina contra a Covid. É isso mesmo, meu brother. Só com todo mundo vacinado podemos derrubar essa pandemia. Conto com você pra gente ganhar mais essa. Juntos somos mais fortes. Prefeitura de Salvador. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Sempre no caminho da emoção, às 4 da tarde, 55 minutos. Estamos acompanhando as emoções no intervalo de jogo do Beira-Rio. De 0 para o Internacional, 0 para o Bahia. 1 para o Internacional, 0 para o Bahia. E Yuri Alberto foi na rede, 1 para o Inter, 0 para o Bahia. Não tá fácil não, torcedor tricolor nessa 22ª rodada. Aliás, momentaneamente o Bahia está dentro da zona do rebaixamento, vai entrando na zona do rebaixamento e eu explico por quê. América Mineiro e Flamengo 1-1 nessa rodada. Red Bull Bragantino, o 0-2 para o Fluminense, ou melhor, 2 Fluminense, 0 para o Red Bull Bragantino no Maracanã. A bola rolou nesse jogo às 4 da tarde. E este jogo sim que vale você ficar conferindo. Juventude Santos, Ricardo Bueno, 5 jogos, 5 gols. Juventude 1, 0 para o Santos. Faz com que este resultado, faz com que o Bahia entre na zona do rebaixamento. Eu já vou colocar a tabela do lado de baixo e você escuta aí. Juventude, com este resultado parcial, intervalo de jogo vencendo o Santos por 1-0, assume o 14º lugar com 26 pontos. Empurra o América Mineiro para 15º com 24 pontos. Coloca o Santos, o seu adversário direto, na 16ª colocação com 24 pontos. O primeiro fora da zona. E coloca o tricolor, o Bahia, o primeiro dentro da zona do rebaixamento com 23 pontos na 17ª colocação. A calculadora vai faltar pilha, Genivaldo Novaes. Já faz contas há muito tempo, o torcedor tricolor não tá fácil não. Então este resultado de um Juventude 0 para a equipe do Santos e o Bahia perdendo para o Internacional no intervalo lá no Beira-Rio, deixa o tricolor neste momento dentro da zona do rebaixamento. 996561025, os primeiros... Os quatro primeiros colocados do Brasileirão é o Atlético Mineiro, líder, 46 pontos. O Palmeiras está na segunda colocação com 38. O Flamengo é o terceiro com 35. O Fortaleza é o quarto com 33 pontos. 996561025. Ao meu lado no plantão, a Mel Lima está aqui com a gente. Melissa Lima, informações do Campeonato Baiano Feminino, Mel. É isso mesmo, Fankel. O Campeonato Baiano Feminino está na semifinal com dois jogos simultâneos. O Bahia contra o Juventude. O jogo está em 0-0 e é lá no Lomanto Júnior. E o Vitória contra o Doce Mel. O Vitória está perdendo por 2-1 para o Doce Mel o jogo lá em Jequié. Então a gente segue acompanhando as semifinais do Baianão Feminino. Você torcedor tricolor, você torcedor do Leão da Barra, as meninas, mulheres de aço, também as Leoas da Barra em campo nesse Baianão Feminino, você acompanhando, a Mel Lima está acompanhando de perto também. Ainda hoje, decisão do Campeonato Brasileiro Feminino, segundo jogo, Mel. Isso mesmo, o primeiro jogo, o Corinthians ganhou de 1-0 do Palmeiras na casa do Palmeiras. Então, o Palmeiras tem esse desafio aí de reverter esse placar. Às 9 horas da noite, a bola rola para Corinthians e Palmeiras pela final do Campeonato Brasileiro Feminino. Segundo jogo, Corinthians com a vantagem, às 4 horas e 58 minutos, 996561025. Você acompanhando com a gente aqui e mandando a sua mensagem, tá na bronca, torcedor? Daqui a pouco, Cássio Cardoso comenta para você seus 45 minutos. Como é que foi? Os primeiros 45 minutos no Beira-Rio, de 1 para o Inter, 0 para o Bahia. Fala aí, torcedor. Sociedade, boa tarde. Infelizmente o futebol baiano é um fracasso, melancólico, viu? Silvio de Jequié. Valeu, Silvio, obrigado pela sua participação, mais um. Boa tarde, Franquel. Boa tarde a todos da Jornada Esportiva. Quem tá falando aqui é o Almir, da cidade de Camaçari. E aí, Almir? Tá acontecendo normal, né? Eu não acreditava que o Bahia venceu o Internacional. Tá cedo ainda, mas eu acho muito difícil. Deixe de chororó, viu? O Bahia trazer um empate de lá. Valeu, boa tarde a todos. Valeu, querido, você em Camaçari. Um abraço a você, mais um. Boa tarde, galera do Esporte da Rádio Sociedade. Aqui quem fala é o Macaxa, do Bairro da Paz. E o Bahia ganha hoje de virada, 2-1, um gol de Rodadiga. Valeu. Manda um abraço também pro meu irmão Denício Castro, do Bairro da Paz também. Valeu, galera. Um abraço, querido. Um abraço a todos vocês do Bairro da Paz. Mais um. Alô, equipe Sociedade. Aqui é Gilson Cardial. Esse Bahia tá batendo cabeça, meu irmão. Que teimosia de Nabogo com Ruivo. Olha só, meus amigos, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai vencendo o CSA por 1-0. Às 6h15 tem Botafogo e Sampaio Correia, também tem Ponte Preta e Brasil de Pelotas. Estou falando da Série B do Campeonato Brasileiro na sua 26ª rodada. Mais um aqui, pra gente passar pro Cássio Cardoso. Boa tarde, galera da Rádio Sociedade, aqui é Golo de Alagoinha. E o Bahia tem o que merece, como Lucas Fonseca, Nino Paraíba, Juninho Capixaba, viu? Oscar Rui... Gilberto não está jogando nada tão bem há muito tempo. O Bahia tem o que merece, a zona do rebaixamento. Um abraço. O Bahia faz por merecer com essa campanha. E como é que tá? Como é que foram esses primeiros 45 minutos no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, às 5 da tarde, pontualmente, neste domingão de futebol? Você ouve agora como é que foi esse 1 para o Internacional, 0 para o Bahia, intervalo de jogo no Beira Rio. Na melhor análise e opinião, o comentarista do povo, ele que sabe muito do jogo. Cássio Cardoso. Muito obrigado, Flankel Lima. Um abraço para você, um abraço para Mel Lima também, que está aqui com a gente no plantão. O intervalo do Beira Rio, em que no placar aponta Internacional 1-0 Bahia, é resultado de um primeiro tempo que não foi exuberante, que não foi um primeiro tempo vistoso, nem do Bahia, e a gente já desconfiava disso, muito menos do Internacional. Foi um jogo em que o equilíbrio prevaleceu, mas dentro deste equilíbrio, a balança pró-Inter pesou mais, porque o Internacional conseguiu se mostrar um pouco mais organizado, um pouco mais concatenado e gostando um pouco mais da bola. Lógico que isso não significa que o Inter teve um grande desempenho, mas mostra um pouquinho da diferença que fez com que o Inter estivesse à frente do placar. Essa qualidade com a bola fez o Internacional pular com 1-0, enquanto o Bahia conseguiu no máximo um chute cruzado do Gilberto para o Daniel defender, mas assim, um chute que não iria para o gol, né? O Daniel, foi um cruzamento forte que o goleiro Daniel devolveu para o meio da área. O Bahia foi a campo com a escalação que não é uma escalação que empolgue. O Rodriguinho, inclusive, foi titular, mas acabou sentindo muito cedo e o Gilberto foi pro jogo. O Gilberto, quando apareceu no banco de reserva, eu critiquei muito a decisão da Bove. Mas eu vou confessar que, vendo o Gilberto jogando, inclusive tomou um cartão amarelo bobo, né? Num lance absolutamente sem qualquer conexão com a realidade, o carrinho que ele deu, um carrinho descompensado. Ele está mostrando ou explicando por que ele não é titular. Lógico que aí pode vir, mas o jogador quando fica na reserva, não é problema meu. Ele tem que entrar e mostrar que quem está defendendo a titularidade dele está se apegando no que ele faz em campo. E ele sim é um vice, é o artilheiro do time do campeonato, é o vice-artilheiro do campeonato brasileiro, mas precisa fazer mais do que está fazendo. Eu disse no pré-jogo que o Gilberto teria condição de fazer o que o Rodriguinho foi escalado para fazer, mas eu não posso sustentar esse argumento se o Gilberto estiver jogando nesse nível de qualidade tão baixo. O Bahia foi um time atrapalhado, o Bahia foi um time que não conseguiu produzir na frente e na defesa foi um time que se segurou dentro dos seus limites, né? Os limites de um time que tem o Lucas Fonseca, os limites de um time que tem um lateral como o Nino Paraíba, que foi muito explorado no alto pelo Patrick, mas dessa vez o Patrick acabou não fazendo gol. Mas é porque contou também com o Internacional pouco inspirado, o Internacional que não acelerou muito jogadas pelos lados, que foi um time que jogou muito por dentro, foi um time que trocou passes de forma muito lenta, que basicamente só atacou em velocidade quando a bola caiu no pé do Tyson. Então, foi o Inter que deu uma colaborada, vamos dizer assim, para o jogo ser mais tranquilo para o Bahia. Mas o Bahia não se ajudou, fez um primeiro tempo ruim, pouco produtivo, e acabou saindo com a derrota parcial por 1-0. Para mim, seu Magrini, Messias, o Bahia precisa de mudanças. Não vejo condição de mudar o cenário sem mudar peças. Vamos ver se o Dabove coloca de repente o Daniel no jogo, o Michael Douglas, tira o Ruiz e o Isnaldo e muda também a postura do Bahia, para ver se o Bahia consegue reverter esse placar e sair da situação de zona de rebaixamento, que nesse momento, como bem trouxe o Flankel, o Bahia está na zona, Magrini. E a bola já está rolando, galera! Beira Rio, Internacional, Bahia! Benedito Magrini. Te contei não, tá má sociedade, mano! Muito bem, galera. O Internacional tem arremesso lateral do lado esquerdo para fazer a movimentação. Lembrando, o Bahia, nesse segundo tempo, ataca para a linha direita. Seria na Arena da Fonte Nova para o gol do Tigre do Tororó. O Inter ataca para o gol da ladeira. Também, se fosse na Arena Fonte Nova, Oscar Ruiz trabalha pelo lado direito, faz o giro, abre a asa, mete do lado direito. Agora ele está posicionado, Nino Paraíba, cruzou para a área, primeiro de cabeça, subiu para tirar ali o Uri Alberto, ajudando a defesa. O Bahia repõe a bola, recupera ali pelo lado direito do ataque com Lucas Fonseca, faz a bola chegar, rasteirinho na entrada da grande área. Roda Diego atrás, a bola para Oscar Ruiz, ele trabalha de novo com Roda Diego, faz o giro do lado esquerdo. Ele trabalha bem a bola, ele trabalha, ajeita direitinho a bola. Quando ela chega, cruzamento, antecipação do goleiro Daniel para defender. Pegou bem o goleiro do Inter agora, Messias. Pegou bem ali, o jogador Cuesta estava ali da proteção, Daniel. Ninguém mudou ninguém nesse intervalo, Magrinho. A bola vai sobrando para o Inter aqui do lado esquerdo com o Patrick. Patrick mete bola para Yuri Alberto. Vai para cima do Lucas Fonseca, quase que passa fácil pelo Lucas. Mas aí o Yuri Alberto cometeu a falta, o ato entendeu assim, contra a equipe do Bahia. As 1 minuto e 40 deste primeiro tempo, ele preferiu desse segundo tempo. Ele, na verdade, marcou impedimento do Yuri Alberto, atacante do Internacional. Vai cobrar o goleiro Matheus Claus, da equipe do Bahia. 1 a 0 vence o Inter. Yuri marcou aos 38 do primeiro tempo. Bola viajou para Gilberto, subiu, não achou a bola. Ela fica no rebote para Nino. Drible em cima do Patrick. Ele vem evoluindo pela ponta direita, vai para o cruzamento, para a roda Giga. Subiu de cabeça para fazer o corte. O lateral Heitor. Bola sobra então para o Inter. Sai jogando errado. Dourado não pegou a bola. A sobra ficou com Edson. Ele vem pelo meio, trabalha a bola do lado esquerdo para Capixaba. Capixaba tem ali o Estaldo para fazer o passe. Deu agora sim um buraco ali para fazer o cruzamento. Linha de fundo, cruzamento. Oscar Ruiz estava só esperando, mas a zaga tirou outra vez. A bola fica com Edenilson. Tenta uma caneta no Capixaba. Na sequência, Edenilson comete a falta. Eu vi daqui, Messias. É, quando o Capixaba se recuperou ali da caneta que o Edenilson tentou, ele terminou sofrendo a falta. E já foi cobrada, Magrini. Cobra da falta, rapidinho abraçando o Bira Macaco. Ele é gente boa, da melhor qualidade. 2 minutos de bola rolando, vem pelo lado esquerdo. Juninho Capixaba mete bola agora onde está colocando o jogador Isnaldo. Troca figurinhas com Mugni, linha de fundo. Cruzamento, Gilberto tentou de letra para Rodajega. Tira Dourado de qualquer maneira. O Bahia mais para frente nesse segundo tempo. Rodajega tentou o passe agora para Oscar Ruiz, para Gilberto. Tentou dentro da grande área, ela no lado esquerdo para Isnaldo. Cortou defesa, chega Nino, recupera pela equipe do Bahia, não recuperou, não perdeu, recuperou foi o Inter com o Patrick aqui pelo lado esquerdo, bola fica com o Tyson. Tyson trabalha curtinho ali pro Lindoso, Lindoso botou na frente, mais um Mugni atropelou o jogador do Inter. De novo o jogo tá parado. Futebol só sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Neo Energia Coelba, marque impedimento para quem faz gato de energia, prejudica todo mundo e pode até matar. Evite acidentes, não vacile não. Obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho. Rede Construcerto, mais barato, mais perto de você. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. Derrube a Covid, tome a vacina. Prefeitura de Salvador. Ai, velho, tem mais daqui a abrir o jogo mesmo. Oxente, pra quê, rapaz? E a bola fica atrás, onde está colocado Cuesta, Cuesta na esquerda. Mete bola agora para o lateral, Paulo Vitor. Ele veio evoluindo aqui pela pomba canhota, são 3 da marcação. Ele vai para cima do Nino, cortou Nino, chega também o Patrick. A sobra de bola para o Patrick, carregando para o círculo central. Ele vai para a intermediária da equipe do Bahia, mete bola para a entrada da grande área. Recebeu por ali o jogador Yuri, já sobrou para o Edenilson. Na direita para o Heitor, Heitor para Edenilson. Edenilson tem Dourado atrás, ele põe na frente para Patrick, retarda de novo para Edenilson. Agora para o Dourado, Dourado para ele, curtinho. Ele olha para o lado esquerdo, ele vai fazer a bola chegar no círculo central, avançado para o Lindoso, de primeira na canhota. Agora para Paulo Vitor, recebe lateral, atrás e tem o Cuesta. Cuesta recebe, o Bahia fica todo atrás nesse momento. Então ele devolve a bola atrás agora para o Lindoso, Lindoso para Dourado, Dourado mete bola agora para o Bruno Mendes. Sai de trás do zagueiro do Inter, atravessa a divisória do gramado. Edenilson na ponta direita, vai para cima, Mugni não conseguiu roubar a bola, sobra do lado direito ainda. Deixa a bola ficar ali com o Heitor. Heitor retarda de novo no setor de defesa. Ela fica onde está colocado o Mendes. Tem o Dourado do lado. Tocou a bola para ele. Ele vem passando entre 3 jogadores do Bahia. Mete bola para o Yuri Alberto. Para o Heitor. Heitor na frente agora para o Maicon. Maicon recebeu. O Tyson recebeu. Gira a bola na esquerda. Recebeu Paulo Vitor. Ameaça cruzamento. Está marcado pelo Nino. Vai para cima do Nino. Deu um elástico no Nino. Para o Patrick. Opa! Mais um pouquinho e seria pênalti, Messias. É, quando o Patrick ia pisar na área, o Nino deu a providência. E aí, meu amigo, tem que ter muito cuidado nessa hora. Se foi o Nino, o Nino de pintar cartão, o Edson vinha na cobertura, o Nino está pendurado. Só que o árbitro não deu cartão, está tudo tranquilo. Número 8, artilheiro, é Denilson na bola. E também tem outro jogador chegando por ali também, o jogador Rodrigo Lindoso. Ai, meu Deus! Prepara-se o Inter para fazer a cobrança. 6 minutos do segundo tempo, 1 a 0. Placar marcado no primeiro tempo, aos 38, com Yuri Alberto. O Bahia coloca três jogadores, os seus dois atacantes e o baixinho Oscar Ruiz. Como é que bota o baixinho na barreira? Meu amigo, olha pra cá, de braço cruzado. Que viagem, meu. Fica imaginando o que passa na cabeça de Tyson na bola. Prepara-se, Tyson, para fazer a cobrança. 6 minutos, segundo tempo, vai para a bola, Tyson, espalma, Matheus Klaus para escanteio. Defesaça do goleiro do Bahia, Messias. É, abriram ali, né? E o Tyson mandou direto, Matheus Klaus não quis arriscar segurar, meteu por cima, escanteio, favorecendo a equipe colorada. Edenilson na bola. Edenilson para fazer a cobrança do escanteio. 7 minutos do segundo tempo. Ela viajou, subiu de cabeça, tirou Lucas. Rebote de bola ainda do Inter. A batida do Paulo Vitor bateu na defesa. Gilberto vai tentar evitar o escanteio e consegue. Sei não, viu, Cássio? Daqui a pouquinho eu te chamo porque a barreira organizada ali pelo Matheus Klaus, apenas com 3 homens e ainda o pequenininho fazendo a referência ali do lado de fora. Prepara-se para fazer a cobrança. O arremesso lateral Inter. O árbitro não autorizou. Agora sim, vai fazer a cobrança Paulo Vitor. Ainda não. O VAR está consultando, tá sendo consultado, hein? Ali para alguma coisa. Parece que vai ser rapidinho. Resolveu rápido. É arremesso lateral para fazer a cobrança. O Paulo Vitor. Aparece o Dourado para receber a bola. Mas ele vai meter na área. No limite da pequena área. De cabeça. Tirou o Luiz Otávio. Completou Nino. Mas o Dourado vai atrás da bola. Acabou atropelando o Gilberto. Ele estava de costas. Mas a falta foi marcada. Cássio. A barreira, uma falta frontal. Com 3 homens apenas na barreira. O canto aberto, o canto, a parte de dentro tudo aberto, ainda bem que ele defendeu, né? É, e eu acho que o Oscar Ruiz não seria o adequado por conta do poste para estar na barreira, mas assim, por ela ser mais pro lado, mano, bem quase na quina, eu não diria que é um grande equipe que você botar 3 na barreira, não, porque o cruzamento é uma possibilidade real, né? Eu lembro que o Vasco, outro dia desse, foi botar 3 jogadores numa barreira, mais um deitado na quina da grande área, vai, botou na área, tinha mais jogador, vai na área e fez o gol. Então é uma. A praxe realmente é você colocar menos jogadores, mas ficar ligado. Ele botou o Oscar Ruiz e deu muito campo. O Tyson meteu na cara da bola. Foi uma grande defesa do Cláudio, mas eu também achei a barreira dando um espaço desnecessário ali pro Tyson bater. Veio Bahia, na roubada de bola do Lucas Mugri. Sobra pro Isnaldo, carrega pelo círculo central, campo avançado. Na direita para Nino, olhou para a área, cruzamento, a cabeçada para fora. Manuel Messias! É Oscar Ruiz. Não, o Gilberto que veio de trás, se antecipou Oscar Ruiz e deu ali uma voadora ali. O Gilberto meteu a cabeça, mas terminou jogando para fora. Se deixa passar por rodadinha, talvez saísse coisa melhor. Um Internacional, 0 Bahia no Beira Rio. Abraçando Luciano Malheiros, Antônio Cerqueira. Quem tá por aqui? Nicolás Wersma. Ana Cristina Fogueira, Nicolas Wersma, abraçando. Nossa. Josias dos Santos, Kaique Santos, a galera Janete Peixoto, Agliberto Lima, Max DJ, deixa eu ver aqui conosco, Júnior Melo, também está por aqui, Alan Araújo, Hélio Pereira, Duílio Belo, Belo com 2 L's, poderia ser Duílio Bédio. José Silvio Valentim. Obrigado, Meijane Ferreira, a galera que está aqui no chat ao vivo da Rádio Sociedade. O Bahia tenta. A bola era para o Lucas Mugni. Gilberto vai atrás dela. Daniel vai tocar com o pé direito. O goleirão tira dali. Bola viaja para o círculo central. Subiu de cabeça. Luiz Otávio para cortar. Completa Dourado. Bola cai agora para Patrick. Aqui pelo lado esquerdo de defesa, pertinho do meio de campo. Da divisória do gramado. Na esquerda para Paulo Vitor. A bola ficou recuperada pelo Nino. Disputou com ele. O Tyson levou a vantagem. A bola sobrou para o Patrick aqui pela canhota. Olhou para a grande área. Olha, chegando na área. E Denilson subiu de cabeça. O Juninho capixaba e reclama com o Luiz Otávio. O zagueirão ficou lá aguardando. Ele teve que dar a providência. É arremesso para o Inter cobrar. Futebol Show Sociedade. Sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Neo Energia Coelba. Instalar antena perto dos fios é gol contra. Não vacile, não. Obras tamanho G de Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Rede Construcerto, mais barato, mais perto de você. Troque os pneus do seu carro com toda a segurança e credibilidade do serviço Chevrolet e ainda aproveite ofertas imperdíveis. Complete a proteção, tome a segunda dose. Prefeitura de Salvador. Tentativa no Tyson, a bola travou na defesa e saiu pela linha de lado. Magrini. Arremesso para o Bahia cobrar, informe Messias. Olha, a fase do Oscar Ruiz é tão ruim que ele sozinho pisou no gramado, quase se machuca. Rodriguinho, o jogador sofreu uma forte pancada na costela, foi avaliado e quando chegar em Salvador vai fazer um exame mais minucioso para ver se teve alguma fratura na costela do jogador, Magrini. Valeu, Messias! Alô, galera! Sim, pode falar, Amado. Anote o tempo! No! Beira-Rio! Jogados, 12 minutos no... Complete a proteção. Tome a segunda dose. Prefeitura de Salvador. O placar continua assim. Internacional 1. Bahia 0. Agora, 5 da tarde, 17 minutos. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Yuri empata para o CSA. Um Cruzeiro, um CSA. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Te contei não, tá na Sociedade, mano! E veio o Inter pela direita, bola fica ali pro Lindoso, Lindoso retarda pro Dourado, Dourado pode inverter a bola pra Cuesta, aqui no círculo central avançando, na esquerda pro Paulo Vitor, recebe o lateral e a marcação aqui do Oscar Ruiz, devolve bola pro Dourado, o Dourado trabalha pela equipe do Inter pelo círculo central, do Rodrigo Dourado pro Rodrigo Lindoso, recebe ali pela meia, pode devolver de novo pro Dourado, círculo central, campo do Inter, já tá no campo do Bahia, abriu na esquerda agora para Paulo Vitor, recebeu o lateral marcado pelo Oscar Ruiz, mete bola para Patrick, Patrick para o Dourado, Dourado insistiu na entrada da grande área, era para o Yuri, cortou a defesa com Lucas Fonseca, bola do lado direito de ataque do Bahia, recuada para o goleiro Daniel praticar a defesa. Cássio Cardoso, segundo tempo, e vejo que o Inter, se tivesse velocidade no contra-ataque, o Bahia ficaria em maus lençóis. Ele, às vezes, retoma a bola, mas volta lentamente. É, o Inter é muito lento na saída para o contra-ataque, é lento na construção ofensiva. Agora o Bahia, ele não dá pressão, né? Ele volta para botar suas linhas atrás da linha da bola. E aí me dá a sensação, Magrinho, que se o Inter tocar a bola na defesa até o final do jogo, o Bahia não pega mais a bola. Será? Porque o Bahia não consegue exercer pressão, incomodar o Inter, para tirar o Inter desse conforto. O Inter já trocando passes. 14 minutos, tá lá o Inter, trocando passes, tá 1-0. Não vai fazer grande diferença pro Internacional se acabar 1-0, se acabar 2, então tem. Aí, botou a bola, o Daniel para jogar o goleiro. E o Bahia vai subindo lentamente suas linhas, mas sem conseguir exercer uma pressão efetiva. Então o Internacional vai jogando muito confortável. Eu acho que esse é um grande problema também do Bahia. O Bahia não consegue tirar o conforto do Inter na partida. O Inter vence e não sofre, porque o Bahia não consegue fazer o Inter sofrer em busca do empate. Bola estourou ali no ataque, vai sobrando pro goleiro Matheus Klaus. Já vem Guerreiro. É, já vem o Guerreiro. O atacante Guerreiro já no time do Inter. Ai, meu Deus. 15 minutos, futebol show Sociedade. Sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Kit Caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Neo Energia Coelba. Golaço é evitar acidentes com a rede elétrica. Não vacile, não. Obras tamanho G, de governo do estado. Bahia, meu orgulho. Rede Construcerto, mais barato, mais perto de você. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. A prefeitura avança na vacinação e você continue firme na proteção. Em Bahia no contra-ataque, o Inter errou o contra-ataque com o Edenilson. A bola fica com o Lucas Mugni. Agora para a Rodadiga, queima daí, Rodadiga. Limpou, vai fazer o gol ainda ele dentro da grande área. Cruzamento é para o Gilberto. Subiu! Gilberto e a bola foi pra fora. Tiro de meta pro Inter cobrar, Messias. O detalhe é que o Rodadiga telegrafou tudo, só que Gilberto subiu antes do tempo. Quando a bola chegou, ele já estava sem impulsão. Pra ver aí. Tony Anderson e o jogador, o Matheus Galdesani. E também o Guerreiro. Vamos ver como vai ficar a coisa. Saiu Tyson, entrou Guerreiro no Internacional, Magrini. Portanto, Tyson sai, entra Guerreiro, o atacante do Internacional, Paulo Guerreiro. Sai Oscar Ruiz, entra Matheus Galdesani. Tony Anderson vai entrando com a 22. Vamos ver quem é o outro que saiu. Saiu Isnaldo, número 17. Então vamos lá. Entrou Galdesani, 22, para a saída de Isnaldo. E o Oscar Ruiz saiu para a entrada de Tony Anderson. E aí, Cássio? Olha, Magrini, eu quero saber quem é que vai fazer ali aquele corredor para a direita, se, ou então se ele abriu mão do esquema, né? É, não pode ser o Tony Anderson, jogador a jogar aberto. No caso da saída do Snaldo, o Mugni pode jogar aberto pela esquerda, fazer o corredor, mas eu preferia que entrasse o Daniel. Não gosto das entradas nem do Tony Anderson, nem do Galdesani. São jogadores que, inclusive para a intensidade, para a dinâmica, não tem acrescentado muito. É uma substituição que não me agrada. Duas substituições que não me agradam do Diego da Bofa. E aqui o Tarcísio Albuquerque diz: vamos virar. E o Wilton Lima, será? Olha a substituição. Esse técnico entende de futebol? É a pergunta do Wilton Lima. Roberto Figueiredo, Galdesani, me bata um abacate. É, Hélio Pereira, cadê o Roda Presa? Peraí, cara, ele já fez cinco gols bonitos. O último foi um golaço de bicicleta na arena. Olha o Inter pela esquerda, cruzamento do Yuri, subiu para fazer o corte capixaba. Bola vai sobrando para o Patrick, Galdesani chegou por ali, limpou o primeiro, limpou o segundo, passa a bola na frente, ela vai sobrando ainda para o Inter, recupera aqui pelo lado esquerdo, Paulo Vitor, tem a marcação no Gilberto, ainda ele com a bola, bateu a bola no pé do Gilberto, ele tentou evitar a saída, não conseguiu. Tem bola na rede, onde? Primeiro no Maracanã, o Bragantino diminui com Elinho, 2 Fluminense, 1 para o Bragantino, e o Juventude amplia com Dauan, 19 segundo tempo, 2 para o Juventude, 0 para o Santos. Que fase do Santos, hein? 18 minutos, 1 para o Inter, 0 para o Bahia. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Neo Energia Coelba, gato de energia é crime e pode matar. Não vacile não. Obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho. Rede ConstruCerto, mais barato, mais perto de você. Troque os pneus do seu carro com toda a segurança e credibilidade do serviço Chevrolet. E ainda aproveite ofertas imperdíveis. Derrube a Covid, tome a vacina. Prefeitura de Salvador. O Inter vem com Paulo Guerreiro dentro da grande área. Chegou dividindo com eles o Lucas Fonseca. E meteu a bola pela linha lateral. É arremesso para o time do Inter fazer a cobrança. Chegou bem ali com Paulo Guerreiro. Acabou de entrar no jogo. Ele que substituiu o Tyson. Marca de 19 minutos desse segundo tempo. O Inter vence por 1-0. Gol do Yuri Alberto. Os 38 do primeiro tempo. Arremesso cobrado. A bola ficou agora com o Lindoso. Carregou. Deixa a bola atrás agora para o Dourado. Dourado vai inverter a bola do lado esquerdo. Tudo isso no campo de ataque. Cuesta recebeu. Girou na direita. Para Heitor. Matou no peito. Invadiu pelo lado. Chega. Lucas Mugni para recuperar pela equipe do Bahia, mete bola do lado esquerdo, ela fica para Roda Diga, mete bola pro Tony Anderson, fez o passe errado, recupera o Heitor, mete bola para Edenilson tentou ali de longe, tenta a tabela com o Paulo Guerreiro, ele deixa a bola atrás para o Dourado, cruzou dentro da grande área para o Patrick, subiu de cabeça, tirou por ali o Nino, recupera o time do Bahia com o Tony Anderson, no bate e rebate ele já ia dar uma cotovelada no Paulo Guerreiro, mas o árbitro marcou a falta do peruano contra a equipe do Internacional. Alô, galera! Pode falar, Magrini. Anote o tempo! No Beira Rio! Jogados 21 minutos do segundo tempo! Complete a proteção! Tome a segunda dose! Prefeitura de Salvador! E confira, galera, continua assim. Internacional. Tem o Yuri Alberto. Bahia 0. 5 da tarde, 26 minutos. Tem vira-vira no Independência. Yuri Castilho, 18 do segundo tempo. Vira para o CSA, 1 para o Cruzeiro, 2 para o CSA. Baixe nosso aplicativo, Sociedade Play, para o ouvinte que não para. Te contei, não. Tá na Sociedade, mana. Vem o Inter, pela canhota, quer cooperar ali no Paraíba. Deixa a bola para o Galdesani. Galdesani aqui na meia direita, pertinho da divisória do gramado. Vai fazer a virada de bola do lado esquerdo para Capixaba, marcado pelo Edenilson. Ele carrega, gira na direita agora para Lucas Fonseca. Lucas Fonseca põe na frente agora para Galdesani. A marcação do Patrick. Patrick roubou a bola parcialmente na sequência. Falta em cima do Edson cometida pelo Yuri Alberto. A bola vai ficando para o Lucas Fonseca fazer a cobrança da falta a favor da equipe do Bahia. Já cobrou rapidinho, Lucas recebe do Edson, devolve para ele. 22 segundo tempo, 1 a 0 Inter. A bola fica para Galdizani, retarda outra vez agora para Lucas Fonseca. Mete bola para o Luiz Otávio. Luiz Otávio para Capixaba, no lado esquerdo. Vem para o círculo central avançado. Galdizani recebeu, enfiou a bola agora para o Mugni. Passagem de bola do time do Bahia pela canhota. Cruzamento, quase que faz gol contra. O Inter quase que ajuda, Messias. É verdade. Ali o jogador do Internacional de Porto Alegre, o jogador Bruno Mendes, ele tocou o pé na bola, quase vai dentro, mas ele terminou salvando, porque Roda Diego estava chegando ali com o dedo no gatilho. Escanteio favorecendo a equipe do Bahia, Magrini. Tá ali dentro da grande área da Nino Senna, quer dizer, Tony Anderson. Bola passou direto, vai sobrando pro Lucas Fonseca. Ele vai trabalhando atrás, deixa a bola para Capixaba. Olhou para a grande área, vai pro cruzamento. Galdesani, Gilberto. E palma, Daniel! Que defesaça do goleiro do Inter! Estou consciente, o jogador Gilberto, com toda a consciência do mundo, subiu de mão trocada o Daniel e terminou botando na linha de fundo. Escanteio favorecendo a equipe do Bahia. Matheus Galdesani agora pela esquerda para cobrar. Escanteio para o Bahia, vai Galdesani. 24 agora, estamos no segundo tempo. Caprichou, a bola fez a curva, tirou a defesa. Rebote para Lucas Mugni, subiu de cabeça, tirou a defesa do Inter ali com o Lindoso. Mas já recupera o Bahia de novo lá pelo lado esquerdo. Galdesani, de calcanhar, né? De calcanhar. Aí o Capixaba fez a falta em cima do lateral direito, Heitor. 24 agora. Nossa. Cássio Cardoso, as alterações e a ideia do jogo. O Bahia não melhorou com as alterações, mas viveu um grande momento agora, né? E aí a gente fica falando, né, Magrini? Ah, o Gilberto entrou mal, mas é por isso que a gente fala do Gilberto. O Gilberto quase decidiu, porque ele cabeceou uma bola muito bem colocada, muito bem finalizada. E o Daniel fez uma senhora defesa. O Bahia quase empatou. O jogo está em aberto, porque o Internacional, aquilo que você já tinha até observado mais cedo, é um time que não tem muito apetite para definir a partida, que leva o jogo em banho-maria e não parece reagir muito às tentativas do próprio Bahia. Então fica muito ali na capacidade que o Bahia tem de se organizar para tentar buscar um empate. O Bahia não melhorou com as alterações, não acho que melhorou, mas viveu um bom momento agora. Quem sabe esse bom momento pode servir de incentivo para o Bahia acelerar um pouquinho as suas iniciativas e ser mais assertivo também nas tentativas para buscar um empate. O jogo está aberto ainda. A bola fica do lado esquerdo de defesa do Bahia com o Luiz Otávio. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Não Energia Coelba. Chame o VAR para ver quem tenta soltar pipa, instalar antena ou construir perto da rede elétrica. Evite acidentes. Não vacile não. Obras tamanho G de governo do estado. Bahia, meu orgulho. Rede Construcerto, mais barato, mais perto de você. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. Complete a proteção, tome a segunda dose. Prefeitura de Salvador. Arremesso foi mal cobrado pela equipe do Bahia, mas o árbitro não viu autorizar, preferiu autorizar a alteração no time do Inter. Parece que sai ali o jogador Patrick, né? Patrick, entrou 27, Maurício. Maurício no jogo, já Cássio traz aí a opinião dele sobre mais essa alteração no time do Internacional. 26 agora, daqui a pouquinho eu vou trazer as mensagens da galera que está participando através do nosso canal no YouTube. Lembrando, hein, você participa de prêmios hoje, não é? Daqui a pouquinho, Jonathan, escreve aí pra mim, Jonathan, o que a gente está sorteando hoje pra galera que está se inscrevendo no nosso canal no YouTube da Rádio Sociedade da Bahia. Você tem que inscrever-se no nosso canal, você tem que dar vários likes, você tem que interagir, né, participar, comentar no nosso canal e também ativar as notificações. Daqui a pouquinho a gente vai informar quais os prêmios que você concorre hoje aqui no sorteio da premiação de Rádio Sociedade e o Baianão Móveis na Rádio Sociedade da Bahia. Já galera do WhatsApp também e a galera do YouTube já com Melissa. Melissa Lima, nossa Melissa mesmo. Agora falta em cima do Nino Paraíba. O Bahia já fez a cobrança da falta. Carrega pelo lado ali o time do Bahia. A bola chega para Capixaba. Capixaba retarda a bola para Luiz. Luiz trabalha no setor de defesa. Agora para o Lucas Fonseca. Lucas Fonseca não leva. Agora para cá o Desani. O Desani retarda para o Lucas Fonseca. Ele vai abrir a bola do lado esquerdo. Fez o passe de graça para o Internacional. O erro do Lucas Fonseca. Edenilson Dourado na direita. Entrou Yuri Alberto. Cruzou a bola. Ia chegando no Paulo Guerreiro. Bateu no Luiz Otávio e ganhou a linha de fundo. Que mancada do Lucas Fonseca, hein, Messias? É, e não foi um toque proposital, não. Foi um toque por acaso ali no Luiz Otávio. Escanteio, favorecendo ali a equipe do Internacional, Rodrigo Lindoso na bola. Escanteio cobrado, subiu de cabeça, fez o corte Gilberto. O rebote é do Inter com Cuesta. Cuesta cruzou na área. A cabeçada do Dourado valeu. Internacional. Gol do Inter. Dourado, camisa número 13. Internacional. Ele é fatal. Ele não perdoa. Ele marca. Internacional. O meu cronômetro marcava 28 minutos de bola rolando no segundo tempo. O Inter amplia o placar, agora tá lá. Internacional 2. Bahia 0. E aí, Messias? Uma bola onde a defesa do Bahia estava desarrumada, o Bahia estava subindo e aí o jogador Cuesta terminou pegando a bola livre. De canhota ele mandou para dentro da área. Se o Rodrigo Dourado não chega, o Paulo Guerreiro chegaria. Mas o Rodrigo Dourado chegou primeiro, com a defesa do Bahia aberta, meteu a cabeça na bola, jogou para o fundo do gol do Matheus Klaus e terminou saindo para o abraço. Internacional 2, Bahia 0 da Beira Rio, Magrini. Agora foi que entrou água. Num grito, a galera se agita para viver o movimento livre e colorido no gol. A emoção do futebol. E na sociedade, comenta Cássio Cardoso. É, o Inter não estava chegando, né? Estava muito preocupado em tomar um empate, não tomar um empate. Aí o Lucas Fonseca deu a bola no pé do jogador do Inter, no campo de ataque do Inter. E aí veio o escanteio. A volta do escanteio foi muita qualidade do cruzamento do Cuesta e o Dourado estava sozinho junto com o Guerreiro. É, e aí o Dourado subiu mais que o Guerreiro, cabeceou no canto, indefensável pro Klaus. Quando o Bahia teve a cabeçada, o Daniel conseguiu salvar. Dessa vez o Klaus não conseguiu, mas foi uma bola muito difícil. O Inter concluiu melhor a jogada e sem muito esforço, sem brilho, com muitas fragilidades, o Internacional merece estar vencendo o Bahia por 2-0. O Bahia é um time atrapalhado, o Bahia é um time frágil, o Bahia é um time que representa a posição que está agora, né? A posição que foi tanto parâmetro para, por exemplo, o Lucas Drubski, né? Durante aquela live, a posição que foi parâmetro para Guilherme Bellintani e Vitor Ferraz durante o início do campeonato, como se estivesse tudo bem, a gente enxergando a fragilidade do Bahia, agora a posição está condizente com o que o Bahia está fazendo no campeonato, com o trabalho do Clube Bahia no campeonato. E aí vai precisar de muita união, muito esforço, vai precisar chamar jogador para engajar de novo, pagar o que está devendo, ou negociar para não ter esse tipo de movimentação, para tentar sair da situação. O Bahia está na zona de rebaixamento, Magrinho. por causa de jogos como esse, em que é uma presa fácil para um adversário apenas mediano. Agendinha Sociedade Flankel Lima. Rodrigo Dourado, ele marca o seu segundo gol do Campeonato Brasileiro. Internacional. É o 26º gol do Colorado na competição. Alô, galera! Pode falar, Magrini. Anote o tempo. No Beira Rio. Jogados 31 minutos no segundo tempo. Complete a proteção. Tome a segunda dose. Prefeitura de Salvador. O placar mudou para pior. Internacional. Agora tem 2. Bahia 0. 5 da tarde, 37 minutos. No Maracanã, segue 2 para o Fluminense e 1 para o Bragantino. SociedadeOnline.com. Te contei, não! Tá na sociedade, mano! Eu não aguento mais isso, mano. Eu também não. 32 agora, 32 e vem o Inter. Passe comprido do lado direito. A bola escapuliu, arremesso para o Bahia na lateral esquerda. Informe, Messias. Gustavo Henrique e Patrick. Sai Lucas Fonseca, entra Gustavo Henrique no time do Bahia. Lucas Fonseca, 28, saindo Gustavo Henrique. E agora está saindo o Edson para a entrada do Patrick Magrini. Eu acho que a saída do Lucas é assintomática, viu, Cássio? Mas agora não adianta, né, Magrini? Não é? Agora não adianta. O Lucas Fonseca falhou no jogo contra o Bragantino, entende? O Lucas Fonseca falhou muito no jogo contra o América Mineiro há meses. O Bahia parece que vive no looping. Sabe, é incompetência em looping. A gente sempre está voltando no tempo nas incompetências do Bahia. Torcer para o Bahia vencer algum jogo, Magrinho, torcer para o imponderável é muito complicado assim. O imponderável, ele não tem esse nome à toa, ele acontece com muito menos frequência do que o lógico, inclusive no futebol. É por isso que vai tomando 2-0. E agora, um 2-0 contra, o Dabove bota o Gustavo Henrique. O Dabove está fazendo uma brincadeira, né? Ele está querendo o quê? Mostrar que está insatisfeito? Ele devia deixar o Lucas Fonseca até o final e no próximo tirar. Agora não adianta muita coisa, não. E vem, time do Bahia trabalhando atrás com o Patrick. Patrick bola pro Luiz Otávio, abriu do lado esquerdo, agora ele está posicionado. Capixaba entrega em domicílio para Roda Diga para Capixaba, parte pela ponta canhota, não faz o cruzamento, demora muito, passa a bola do lado esquerdo agora para o Tony Anderson, cruzamento para dentro da grande área. Cruzamento foi o que falei, viu? A bola vai sobrando ali pro time do Bahia de novo com Galdesani. Galdesani passa a bola no meio, fica agora pro passe na direita pro Patrick. Horroroso! Calma, calma. Ô, Messias! É, meu amigo, essa arranhada foi igual ao passe do Patrick. Arranhado, feio, horroroso mesmo. Lá vai o Bahia de novo. Tentando com o Lucas Mogni aqui pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo de defesa do Inter. Retarda, deixa a bola pro Nino Paraíba aqui. Recua de longe agora pro menino Gustavo Henrique. Ele entrou agora no lugar do Lucas Fonseca, que errou duas vezes. Duas vezes que ele errou, o Bahia perdeu. Tomou os gols. Na direita vai subindo Yuri Alberto, autor do primeiro gol, com velocidade, com liberdade, bateu pro gol. E espalmada, o Matheus Klaus. Danado goleiro tricolor. Que defesaça do Klaus, Messias. É, e o Klaus teve que dar um mergulho, porque a bola ia pegando efeito no chute ali do Yuri Alberto. Deu uma quicadinha, Klaus mergulhou da área certa, abafou, botou no fundo. Escanteio para o Inter. Heitor na cobrança pela esquerda. 36 agora vai cobrar o escanteio lateral direito. Heitor, a bola viajou na área, tira de cabeça a zaga do Bahia. E ela vai saindo do outro lado e arremesso lateral. Aparece Lindoso por ali para fazer a cobrança. Não tem pressa o Inter para cobrar. Ele vai chamar ali o Heitor. Ele que acabou de cobrar o escanteio, vai para o outro lado, sai da esquerda para a direita para fazer a cobrança do arremesso lateral. 36, 9 para terminar o jogo no gigante da Beira Rio. Tabu mantido, o Bahia não consegue ganhar do Internacional pelo Campeonato Brasileiro, jogando em Porto Alegre, no gigante da Beira Rio. Futebol Show Sociedade. sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Kit Caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Neo Energia Coelba, só construa bem longe da rede elétrica. Não vacile não. Obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho. Rede ConstruCerto, mais barato, mais perto de você. Troque os pneus do seu carro com toda a segurança e credibilidade do serviço Chevrolet. E ainda aproveite ofertas imperdíveis. A Prefeitura avança na vacinação e você continue firme na proteção. Propriedade! Bola atenta pela direita com Galdesani, depois que recebeu o passe do Rodadiga, se atrapalhou e perdeu. Informe, Messias. Saiu Yuri Alberto, 11, para a entrada de Palácios, 16. Entrou Gustavo Maia, número 7, no lugar de Heitor, número 2, do Colorado, Magrini. Valeu, Messias. A bola vai sobrando para o Bahia no campo de defesa ali. Já passa pelo círculo central. Ela vai ficando do lado esquerdo ali para o time do Bahia trabalhar com o Galdesani. Põe na frente para Gilberto, um pedregulho para Lepípedo, para Gilberto, que não alcançou a bola. Sobra para o Inter. Lançamento agora para Paulo Guerreiro, de primeira. Mete bola na frente para o jogador da número 27, o Maurício. Maurício, que acabou de entrar no jogo. É o 27 mesmo, né, Messias? É, o Maurício 27. É número 27. 27, Maurício, que entrou no lugar do Heitor. A bola fica aqui da direita para o Nino. Tentaram o cruzamento, vai pedindo bola Galdesani. Patrick também passou aqui como opção. Ele vai para o drible, faz a bola passar de novo agora para o Patrick. Recebeu o Patrick, toca curtinho para o Galdesani. Olhou para a área, Nino está livre na direita. Recebeu na bandeirinha de corner, cruzamento. Roda, checa para fora! Na primeira bola boa que ele recebeu, ou mais ou menos. Não vai dar não, vai dar não, vai não. Pode botar a vinheta, não vai não. É. Tem dança hoje não? Tem não. É só segurar um sapateado gaúcho. Sapateado gaúcho ainda pode ir, mas reggae hoje não. E Roda Dica, meu amigo, ficou numa bronca de fazer até gosto, viu, Magrinho? Pois é, Messias, eu vou pra galera do YouTube. Melissa Lima. Oi, Mel. Oi, Magrini, conosco no chat do YouTube, a Silvia Machado, o Marcos Fonseca e o Anderson Lin, direto do Amapá, mandando um abraço pro seu amigo Cássio, do Costa Azul. Tem também o Duílio Belo, lá de Goiânia. É a sociedade em todos os cantos do país, Magrini. Opa, um grande abraço. E só um detalhe, mandar um beijão pra dona Ana América, avó do meu querido amigo e irmão Pedro Centsec, que tá ouvindo a gente mais uma vez, sempre presente na Rádio Sociedade. Um beijo pra ela, torcedora do Vitória, mas acompanha o futebol da Bahia. Um beijo, dona Ana América. Ô, dona Ana América, um beijo, muito obrigado pelo gado ligado, tá bom? Olha só, galera, tentativa do Nino, a bola do Gilberto, ele cabeceou, ela ficou de graça pro goleiro Daniel. Alô, galera! Sim, pode falar, amado. Anote o tempo! No Beira Rio, jogados 40 minutos do segundo tempo. Complete a proteção, tome a segunda dose, Prefeitura de Salvador. E o placar continua assim: Internacional tem 2, Bahia 0. 15 minutos para as 6 da noite. E o Juventude marca o seu terceiro gol com Guilherme Castilho. Agora 3 para o Juventude, 0 para o Santos. SociedadeOnline.com. Trabalha pelo lado esquerdo, Paulo Vitor. Deixa agora para Lindoso. Lindoso atrasa da meia esquerda para o círculo central. Deixa a bola com Bruno Mendes. Bruno Mendes meteu para o ataque. A bola ia sobrando ali para o jogador Palácios. Palácios deixa a bola na meia direita para Edenilson. Edenilson retarda a bola agora para Maurício. Maurício trabalhando no círculo central para Lindoso. Lindoso para Maurício. Adiantou, botou na frente. Paulo Guerreiro, drible de corpo em cima do zagueiro Gustavo Henrique. 41, marca o sinal eletrônico da Rádio Sociedade. Tony Anderson mete bola na ponta canhota, era para Gilberto. Tirou de cabeça, Denilson atrasando para o goleiro Daniel. E o Santos tomando 3-0. Nem vale a pena cantar o hino, né, Cássio? Agora quem dá bola é o Santos. Sabe o que é que dá bola é o Santos? O Santos passa a ser um adversário do Bahia nessa luta para não cair. porque o Santos com o cara ele não emendou, não conseguiu sequer fazer um gol ainda com o Fábio Carille. E com certeza já está vivendo aquela pressão que poderia ter vindo ano passado se não fosse o desempenho sobrenatural mais uma vez do Marinho. Quando eu falo mais uma vez é porque em 2016 ele também fez um belíssimo campeonato brasileiro aqui em Salvador pelo Vitória. Mas esse ano o Marinho não está conseguindo vestir a capa de super-herói. O Santos é sim um grande candidato ao rebaixamento, para a sorte do Bahia, né? E o Santos com certeza, olha, pelo menos tem o Bahia, porque o Bahia também é um grande candidato ao rebaixamento. Trabalhava pelo lado direito do time do Bahia, agora com o Tony Anderson. Tem a marcação do Paulo Vitor, a bola bateu no Paulo Vitor. Saiu em arremesso lateral, cobrado aqui pelo time do Bahia, vai cobrar pelo time do Bahia, o Tony Anderson. 42, galera, 42, faltando 3 para terminar o jogo. 2 para o Inter, 0 para a equipe do Bahia. Patrick trabalha pelo tricolor, vem carregando aqui pelo círculo central, já está no campo de ataque. Gira a bola na direita para Tony Anderson, recebeu passagem de Mugni pelo lado, ele bateu para o gol. A bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta, Messias. Terminou pulando ali o Daniel, atrasado. Se é dentro, ele tomava esse gol. Mas, para sorte dele, a bola terminou riscando ali no seu poste direito, caindo no fundo no chute de Tony Anderson. 2-0 Internacional no Beira-Rio. Futebol Show Sociedade. Sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Neo Energia Coelba. Entre para a torcida da segurança. Não instale antena ou solte pipa perto dos fios dos postes e só construa longe da rede elétrica. Não vacile não. Obras tamanho G de governo do estado. Bahia, meu orgulho. Rede Construcerto, mais barato, mais perto de você. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. Derrube a Covid, tome a vacina. Prefeitura de Salvador. Muito bem, galera, daqui a pouquinho no balanço final da Jornada Esportiva vamos sortear um cortador de cabelo mundial para você que está se inscrevendo no canal da rádio no YouTube. Você viu a galera de fora participando, a galera de Goiás. Sejam todos bem-vindos aqui na Rádio Sociedade, onde quer que você esteja nos ouvindo, nos assistindo, no AM 740, no FM 102,5, no aplicativo Sociedade Play e no nosso canal no YouTube. 44, a última volta do ponteiro. Galdesani trabalha pela equipe do Bahia, carrega aqui pelo lado direito. Carregou demais e perdeu a bola. Recuperou o Cuesta. Cuesta foi na dividida, mas o alto marcou a falta do Cuesta. Galdesani foi na dividida com Cuesta. Vai pintar cartão amarelo para o argentino, hein, Messias? E o Cuesta foi no pé de ferro, né? Pisando ali no Galdesani. E esses pisões assim, geralmente... Isso, Messias. Está certíssimo, Messias. CBF está recomendando amarelo. Eu diria até que é tipo de pisão que é para vermelho. É verdade. Ele já está com amarelo na mão. Amarelo para o Vitor Cuesta, número 15. Mas se fosse vermelho também, estaria de bom tamanho. Até porque ele também fez muitas faltas antes e não foi amarelado pelo árbitro. Galera, 44 e 55 segundos desse segundo tempo. O Bahia tentando pelo menos o gol de honra. Por ali está posicionado o Roda Diego para fazer a mais cobrança. Quatro. Vamos a 49 nesse segundo tempo. Quem sabe na bola parada, Roda Diego. Será? Já fez gol de bicicleta. Fez 4 num jogo só em Pituaçu. E agora tem a chance de fazer na bola parada, ele mesmo cobrando. 45, galera, 45. Quem sabe o gol de honra do Roda Diego. Casta rindo. É falta para o Bahia. Prepara-se para fazer a cobrança. Tem capixaba do lado. Roda Diego também posicionado. Só mais você, Roda Diego. Olha o canto esquerdo do goleiro. Todo aberto, hein? Todo aberto. Vai para a bola, Roda Diego. Para fora. Só não entrou porque desviou, Messias. Terminou desviando ali o chute forte do Roda Diego das costas do Edenilson. E terminou indo para escanteio. Edenilson pulou, a bola bateu nas costas dele. Escanteio, Nino pela direita. Vai Mino para a cobrança no escanteio. A bola viajou, subiu Dourado para cortar. Completa ali o jogador Maurício. Bola vai para o comando de ataque agora com Paulo Guerreiro. Puxa o contra-ataque o Inter. Paulo Guerreiro não, que estava por ali, o Gustavo Maia. A bola chega na entrada da grande área. Batida, bate na defesa. O Bahia pode aproveitar agora o contra-ataque, mas vem muito devagar. Bola agora com Tony Anderson. Carrega pela equipe do Bahia. Põe bola na canhota agora para Gilberto. Gilberto avança, roda a diga do seu lado. São 4-5 do Bahia contra 4 do Inter. Bola para Galdesani. Galdesani para Nino. Pode ser o gol de honra agora. De canhota, a bola bateu no zagueiro Bruno Mendes, sobrou para Gilberto dentro da grande área. Vai Gilberto, dribla e chuta para dentro, como você costuma fazer. Preferiu fazer o passe fora da área para o Patrick, bateu, atrasou para o Daniel. Bola de aquecimento, Nessia. É, o Daniel agradeceu. O Patrick até que bate bem na bola, mas o cara, quando está numa situação dessa, às vezes está bem desmotivado. Terminou saindo o chute, a feição da desmotivação dele, Daniel. Agradeceu. Continua 2-0 Inter no Beira Rio. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Neo Energia Coelba. Soltar pipa perto da rede elétrica é cartão vermelho. Não vacile, não. Obras tamanho G de governo do estado. Bahia, meu orgulho. Rede Construcerto. Mais barato, mais perto de você. Troque os pneus do seu carro com toda a segurança e credibilidade do serviço Chevrolet. E ainda aproveite ofertas imperdíveis. Complete a proteção. Tome a segunda dose. Prefeitura de Salvador. Recupera o Inter no passe de graça de Nino de longe. Vai tentar queimar dali o time do Inter com Palácios. Deixa na direita para Edenilson. Cruzou, tiro de cabeça. O Luiz Otávio pelo equipe do Bahia. Agora a falta cometida em cima do Galdesani. Está parado o jogo a favor da equipe do Bahia. É, o Geni perguntou se está ficando doido. Deixa eu explicar, né? É que Cássio não aguentou o passe do Mugni. Por isso que você riu, né, Cássio? Não dá, né, Magrinho? O Bahia é um suco de incompetência vestindo camisa de time de futebol. Eu fico impressionado. Você consegue me explicar por que, é que o Dabove tirou o Lucas Fonseca? Até agora não entendi. Não é? E por que, é que ele botou o Tony Anderson no jogo? E o Galdesani? Como é que o Daniel assiste esse time jogar? Como é que o Michael Douglas assiste esse time jogar? Tô falando de craque, não. Falando de jogador que é muito melhor do que o que tem em campo. Como é que o Gustavo Henrique assiste Lucas Fonseca jogar? Como é que o Bahia tem ainda Lucas Fonseca como terceiro zagueiro do time? Nova Bahia. Cruzamento agora para o Gilberto, para fora. Ele merecia. Uma, o goleiro fez um defesaço. Agora o Nino cruzou e ele tentou com a chapa do pé. Meio que de lado do pé ali, a bola saiu pela linha de fundo. Gilberto quase, ele faz o gol de honra da equipe do Bahia. 49, galera, vai terminar o jogo no estádio gigante da Beira Rio. Vai não, já terminou, o árbitro pediu a bola. O Bahia não quebra o tabu. 7 anos sem vencer o Inter no gigante da Beira Rio, Messias. Internacional 2-0. O Bahia teve o prejuízo antes do jogo, o prejuízo do zagueiro German Conte, que teve uma lesão na coxa, não atuou. E para acrescentar mais ao departamento médico, o Rodriguinho sentiu a costela, uma pancada, ainda não tem um quadro do que aconteceu, sobre a fratura ou não. Isso vai ser definido amanhã, quando chegar em Salvador, o jogador passar por um exame mais detalhado. O time volta amanhã para Salvador e o próximo adversário do Bahia será o Ceará, no próximo dia 2, aqui no estádio da Fonte Nova. E nessa oportunidade, Índio Ramírez poderá voltar, Magrini. Pois é, o Bahia não quebra o tabu e perde para o Inter em Porto Alegre por 2-0. Yuri Alberto aos 38 do primeiro tempo e o Dourado, Rodrigo Dourado, aos 28 do segundo tempo. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Neo Energia Coelba, marque impedimento para quem faz gato de energia. Prejudica todo mundo e pode até matar. Evite acidentes, não vacile não. Obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho. Rede Construcerto, mais barato, mais perto de você. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. A prefeitura avança na vacinação e você continue firme na proteção. Sociedade! Acabou o jogo no Mineirão do Beira-Rio. A equipe do Bahia perdeu por 2-0 para o Internacional. Os gols do Yuri Alberto e Dourado, primeiro e segundo tempos, cada um. E o Bahia agora vai enfrentar o Ceará em casa, como disse Manuel Messias. Mas vem aí, mais um campeão de audiência. Balanço final, Rádio Sociedade da Bahia. WhatsApp Sociedade, 719-9656-1025. Te contei, não! Tá na sociedade, mano! Salvador, Bahia! Agora faltando 3 minutinhos para as 6 da noite em Salvador, a primeira capital do Brasil. É o balanço final da jornada esportiva. Daqui a pouquinho vamos aguardar a coletiva do técnico do Bahia. Vamos fazer a escolha do horroroso do jogo, o bonitão. Vamos descobrir o lance, que beleza da partida. Tudo isso dentro do balanço final da jornada esportiva. Ô Magrini. Oi, Messias. Mas se você acionar o Cássio, eu vou para dois assuntos rapidinho que não tiveram relação com esse jogo de hoje. O primeiro assunto é a notícia que nós demos ontem, na sexta-feira, já no final do Esporte Mais, e que os jogadores do Bahia, por atraso de pagamentos, estão prometendo não dar entrevistas e também não concentrarem nos jogos aqui de Salvador. A direção diz que não é bem assim, que os direitos de imagem estão atrasados, que o dinheiro da carteira está saindo. O fato é que a notícia vem tomando corpo, mesmo com o desmentido da diretoria do Bahia, desse problema que o Bahia está com ele dentro do elenco, por atraso de pagamento. O outro problema que o Bahia está sofrendo também é com relação ao jogador Daniel Cruz. O jogador venceu o contrato em julho com o Bahia, desde o início do ano que o Bahia buscou uma renovação. O procurador disse que a proposta que o Bahia fez era uma proposta ridícula, não renovou, deixou o contrato expirar. O Bahia disse que tinha uma cláusula que para ele sair até quando expirasse o contrato, quem levasse ele teria que pagar 1.200.000, já que o Bahia tinha prioridade para renovação. Moral da história: na sexta-feira, o Atlético Paranaense registrou o jogador no último dia. O jogador saiu no BID da CBF. Vai a direção do Bahia e diz que quer receber 1.200.000. O procurador do jogador disse que ele estava com 7 meses atrasado de INSS e também de fundo de garantia. Aí nós vamos ver o que o Bahia vai ter a dizer nas duas questões, Magrini. Pois é, essa questão dos jogadores revoltados com atraso de salários e a negociação que o Bahia não fez, devendo FGTS ao atleta, ficou livre no mercado, e o Atlético Paranaense, ele, de certa forma, atravessa mais um clube baiano, né, Cássio? Preciso entender até que ponto o Atlético, assim, o Atlético não é um time, não é um clube ético, né? Uhum. Não me parece um clube ético. Esse ponto precisa ser colocado. Mas o Atlético não parece um clube ético, não é hoje. Né, convenhamos. Nós sabemos quem dirige o Atlético Paranaense. É um dirigente que não... Vamos dizer que ele não poupa, ou ele não economiza, né? Já foi esse ano com o Santos, né? O Robson Bambini. Isso, ele não economiza na... Vamos dizer, não vou chamar da cafajestagem, não. Eu queria achar uma expressão mais educada, mas enfim. Mas é assim. E vai tendo seu sucesso. Ele economiza no escrúpulo, né? Pronto, ele economiza escrúpulo, talvez. Não tem quase nenhum. Não bota quase nenhum nas suas negociações. Ele é um dirigente assim. Então, Bahia e Vitória se estão dispostos, no caso do Bahia nem tanto, né, que o Bahia não estava negociando, mas se sabe que tem um ambiente desse no futebol, você tem que se preparar para as coisas. Não sei até que ponto o Bahia tem razão nisso. Realmente é uma questão de buscar informação mais profunda de nuances de contrato para entender se existia de fato um motivo para o Bahia reclamar a assinatura do contrato do Daniel com o Atlético, porque o Daniel, pelo que eu entendi, o contrato acabou. E se acabou, o objeto vamos dizer assim, de vínculo vai para o espaço também, mas enfim. Aí é uma discussão jurídica. O Atlético mais uma vez viu e tirou um proveito, como aconteceu com o Pedrinho no Vitória, que teve inexplicavelmente seu contrato rescindido antes da negociação ser concretizada. Mas o Bahia, Magrinho, eu não vou entrar nessa esfera do Daniel, acho que tem muito mais em questão aí para aprofundar, mas o que eu posso dizer é que o Bahia tem sido um suco de incompetência na gestão do futebol, não é de hoje. O torcedor do Bahia se sente numa cápsula do tempo, vivendo em looping o drama da incompetência da diretoria do clube para fazer o básico no futebol. Desde o segundo turno de 2019, o Campeonato Brasileiro é para o torcedor do Bahia um martírio, um sofrimento. Um sofrimento que volta e meia vem acompanhado de algum alívio, como foi no passado. Mas eu estou falando de alívio. Essa diretoria teve inúmeras oportunidades de fazer diferente esse ano. E a incompetência da diretoria do Bahia está tão clara que está na diretoria, que está em Guilherme Bellintani e Vitor Ferraz, que todo o futebol foi trocado. O futebol foi todo trocado na cúpula. Só os dois permaneceram. O resultado está o mesmo, até pior. O Bahia venceu um dos últimos 12 jogos de Série A. Agora, Lucas Drubski, não é o principal culpado, não. Culpado é quem trouxe e quem deixou ele falar aquela bobagem pro torcedor. Agora escute, eu vou usar isso sim o tempo todo para lembrar que arrogância e incompetência caminhando juntos cobram preço. Agora, o Bahia está na posição que o campeonato que o Bahia está disputando, a posição está mostrando, Lucas. A incompetência na montagem do elenco, na gestão do elenco. Outro dia desse, Vitor Ferraz, vice-presidente, veio dizer que estava tudo controlado. É um descontrole aí. Já tinha tido descontrole com o Rossi contra o Sport. Eu falei no ar. E a preocupação de Lucas Drubski e Júnior Chávari, que é outro que tem que entrar no circuito, porque só quer aparecer quando o Rodallega faz gol. Quando o Rodallega faz gol, aparece repórter de Minas Gerais dizendo que teve o dedo de Chávari na contratação do Rodallega. O povo só quer pavão, só quer enfeitar. Um jogo que o Bahia ganhou, um mísero jogo que o Bahia ganhou em 12, o povo já tá querendo capitalizar em cima. Aí deu BO interno. Aí deu briga de Lucas com o Chávere. Aí o repórter teve que fazer uma retratação lá na rede social. Sabe por quê? Porque é isso que é o Bahia. Da sua presidência para baixo, transparece, é vaidade, é projeção de imagem. Trabalho que é bom, resultado que é bom, não tem. Não é possível tanta incompetência num clube que teve a oportunidade de fazer tudo diferente. Aí agora tá devendo dinheiro. Ah, mas a pandemia pegou todo mundo. E o Bahia é gerido por alguém que entende dinheiro. Guilherme Bellintani entende de dinheiro. Então ele sabia muito bem que se teve a pandemia, não era para ficar socando o time sub-23 de contratação, rapaz. Gastando os tubos com um cara de jogador ruim, que não acrescenta pro clube, tapando o teto, tapando o ar de jogador de base, que não consegue subir. Aí você vê o Marcelo Rian vendo o Isnaldo jogar, vendo o Oscar Ruiz jogar. Aí você contrata 250 jogadores pro time de transição, pra quê? Aí quando o time de transição agora tá eliminado, você contrata mais um lá, o Raí Nascimento, tomara que faça alguma coisa. Mas qual é o parâmetro que eu tenho? É o Rodallega que chegou e tá dando certo? É pouco, né não? Então, o Daniel, no final das contas, Magrini, o Daniel é uma pontinha do iceberg, sabe? É o resultado de um trabalho porco feito pela diretoria do Bahia, que botou o Bahia de novo na zona de rebaixamento. Para sair vai dar um trabalho danado, porque agora, como é que você vai arranjar engajamento? O jogador não quer nem dar entrevista. Eu vou tirar a razão do jogador? Eu vou tirar a razão do jogador? Não vou. Dentro do clube tem gente que não recebeu o 13º e não tem uma satisfação. Você não recebeu o seu 13º e não tem uma satisfação? Um olho no olho? Aí na hora que ganha um jogo, vai pra frente da câmera procurar capitalizar? Aí tá tomando decisão pelo motivo errado, amigo. O motivo certo é deixar o Bahia forte pra escapar do rebaixamento. Infelizmente, escapar do rebaixamento. Estamos falando disso de novo. Mas é a nossa realidade, é a lei da nossa raça, né? Mas não, continua sendo ali um saquinho de vaidade, onde todo mundo está querendo capitalizar a pontinha de algo positivo que aparece, em vez de pensar no clube. E aí, os frutos estão aí, frutos podres, mas estão aí os frutos da incompetência do Bahia. Lamentável a situação que o Bahia se encontra nesse momento. Oi, Messias. Chegou o ponto do Drubis que dizer que quem tem que pagar, quem tem que cobrar, é aquele torcedor sócio que paga. E o Zé Povão, que carrega o Bahia nas costas muito tempo, o Zé Povão que na Série C do Campeonato Brasileiro lotou a Fonte Nova, na Série B lotou a Fonte Nova. O cara que hoje em dia às vezes não tem nem o que comer, mas quando a bilheteria está aberta ele vai para o estádio comprar o seu ingresso. Quer dizer, esse não é torcedor do Bahia não? O Bahia virou uma instituição agora privada, só entra quem paga? E aquele torcedor apaixonado pelo Bahia, como é que fica? O Messias, o torcedor do Bahia numeroso, aquele que não é só, se não fosse ele o Bahia não tinha a receita que tem de TV. Justamente. Que é a principal. Porque é o número de torcedor que o Bahia tem... E pagava salário, né? Exato. É o número de torcedor que o Bahia tem que dá a dimensão da audiência que a TV olha assim, ah, eu posso pagar X para esse clube, porque esse clube vai me dar retorno. Mas a sanha de tirar uma frase de efeito, de pagar de porreta, num trabalho bizarro desse que faz, um cidadão que não sabe nem o que é Bahia, chegou hoje... Que está aí flutuando pelo meio do esporte. Eu procurei saber o que é que ele fez. Importância relativizada, com muita educação, porque a gente estava lá, para não dizer que foi ruim. Você percebe quando a pessoa está sendo educada para não expor o outro. Mas ele transitava muito mais por ser filho de um profissional consolidado, como o Ricardo Drubis, do que necessariamente por suas próprias competências. Aí chega aqui, vai para uma live, a revelia do clube, e chega na hora da live para vir tirar esse deboche sem sentido do torcedor, porque não pode cobrar porque é sócio, não é sócio. Esse tipo de coisa mostrou, expôs o nível da gestão do Bahia, o nível de egocentrismo, de autorreferência da gestão do Bahia. Está preocupado com o clube, não, está preocupado com a própria imagem. É o tempo todo isso, é o clube todo preocupado com a própria imagem. E a própria postura do Thiago após a vitória contra o Fortaleza mostrou isso. Então, eu vou acreditar que o Bahia vai escapar. Aí quando eu digo lá no início do campeonato que o Guilherme Bellintani vai, ah não, nós vamos contratar o Bahia, ganhar a Copa do Nordeste, ficou parecendo que o Bahia era o melhor time do mundo. Ganhou nos pênaltis a Copa do Nordeste, com seus méritos, mas foi nos pênaltis, uma competição que ela ajuda a preparar para o Campeonato Brasileiro, ela não prepara o time para o Campeonato Brasileiro. Aí, ah não vai vir jogador, mas ganhou a Copa do Nordeste, pronto, ficou com o mesmo time aí o campeonato todo. Agora, achando que tinha ganho a Copa do Nordeste, estava tudo resolvido. Agora está vendo que a situação realmente era calamitosa. Mas quando a gente alertava lá, achava que estava pegando no pé, que é pessimismo. Não é. A gente não pode ficar vendo o resultado. O torcedor pode ficar vendo o resultado, porque o torcedor quer o resultado. Quem está tendo futebol tem que ver além do resultado. O resultado é uma cortina. Você tem que, ó, mexer a cortina para o lado, ou girar o pauzinho da cortina para poder a persiana virar, você enxergar além da cortina do resultado. Parabéns, e a diretoria do Bahia é incapaz. Às vezes maquia aquela coisa que o torcedor está vendo maquiado, mas quando ele vai por trás da cortina, a história é outra. A diretoria do Bahia é incapaz de ver além da cortina. Se for para abrir a cortina, para se sentir num palco, para jogar a luz em cima e ganhar confete. E aí, repito, quando o foco é esse, o futebol sofre. E quando o futebol sofre, é claro que quem sofre é o torcedor. Agora confira, galera. 6:09. Futebol Show Sociedade. Sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Neoenergia Coelba. Instalar antena perto dos fios é gol contra. Não vacile, não. Obras tamanho G de governo do estado. Bahia, meu orgulho. Rede ConstruCerto, mais barato, mais perto de você. Troque os pneus do seu carro com toda a segurança e credibilidade do serviço Chevrolet. E ainda aproveite ofertas imperdíveis. Derrube a Covid, tome a vacina. Prefeitura de Salvador. Sociedade! De volta, galera, 6:10. E agora, num instante replay, presença do meu amigo... Há 37 anos, Pedrão Carvalho. Alô, Genivaldo Novaes, já de volta para casa. Tchau. Bom descanso, meu querido. Tchau para você, Geni. Vamos fazer o seguinte. Agora vamos repercutir esse resultado junto com a galera através do nosso WhatsApp 996561025. A galera também através do canal oficial da rádio no YouTube com Melissa Mel trazendo as mensagens da galera. Primeiro, atualizando o placar pelo Brasil. Vem aí o Caprichoso! Sempre no caminho da emoção, às 6 horas e 10 minutos. Cumprimentando meu amigo Pedro Carvalho do Toque Digital da Sociedade. Estamos no balanço final com Expedito Magrini, com o nosso querido Cássio Cardoso, Manuel Messias, Mel Lima do plantão. O Jonatas Nascimento está recebendo aqui todas as suas mensagens e acompanhando também o YouTube da Sociedade. Você no WhatsApp 71996561025. Encerrado alguns jogos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais cedo, América Mineiro e Flamengo ficaram no empate por 1-1. Agora há pouco, os jogos das 4 da tarde, encerrado Fluminense 2, Red Bull Bragantino 1 e Juventude 3, Santos 0. Este resultado, meus amigos, colocou o Bahia na zona do rebaixamento, é claro, com o resultado do Tricolor sendo derrotado pelo Internacional em Porto Alegre por 2-0. Às 6h15, dois jogos. Daqui a pouco, o Atlético Paranaense pega o Grêmio. Jogo importante também. O Grêmio jogando fora de casa contra o Furacão. O Grêmio é 18º com 22 pontos. O Grêmio aí na cola do Bahia. O Bahia que entrou na zona do rebaixamento. Outro jogo das 6h15 tem Sport Fortaleza, clássico do futebol nordestino. Às 8h30, a 22ª rodada do Brasileirão. Ainda tem Atlético Goianiense e Cuiabá. Falei rapidamente aqui da tabela de classificação. Os quatro primeiros colocados, o Atlético líder com 46 pontos, o Palmeiras é o segundo com 38, o Flamengo está na terceira colocação com 35, o Fortaleza fecha o G4 com 33 pontos. Já vou dar uma olhada lá para a parte de baixo da tabela. O Juventude, vencendo o Santos por 3-0, venceu o Santos por 3-0, assumiu a 14ª colocação com 26 pontos. Saiu da zona do rebaixamento e aí passou o América Mineiro, que está na 15ª colocação com 24 pontos. O Santos, Juventude e Santos, era um confronto direto nessa rodada. O Santos derrotado por 3-0 para o Juventude. O Santos está na porta do G4, do Z4, 16º lugar para o Santos com 24 pontos. E o Bahia entra na zona do rebaixamento, 17º lugar para o Bahia, 23 pontos. O Grêmio, 18º, 22 pontos. Relembro, Grêmio daqui a pouco entrando em campo na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. 22 pontos para o Grêmio, 18º lugar. 19ª colocação, vice-lanterna para o Sport com 17. E a Chapecoense está na última colocação com 10 pontos. Bahia na zona do rebaixamento. Torcedor amigo da Sociedade, deixe o seu recado no 719-9656-1025. Compartilha com a gente aí como é que tá a situação, o seu momento com esse tricolor. 996561025, seja bem-vindo ao Balanço Final. Fala pessoal, aqui é José Valdo aqui de São Paulo. O Bahia assistiu com Gilberto e Rodriguinho, chegou onde o Bahia quis mesmo, segunda divisão, ou então e daqui a 2 anos é terceira divisão. Parabéns pro Bahia. É, meus amigos, não tá fácil não, mais um. Boa tarde, galera da Sociedade. E aí, garoto? Aqui é Garrote. Nada melhor que um dia após o outro. Como diz o meu amigo Tony Silva, se os campeonatos brasileiros terminassem hoje, ficaria como? Estariam rebaixados. O Bahia da Série A para a Série B. Ai, Deus. O Vitória da Série B para a Série C. O Jacuipense da Série C para a Série D. Já foi o futebol do Bahia. Um abraço a todos. Tchau, Sardinha. Valeu, garoto. Aqui jaz o futebol da Bahia, meus amigos. Cássio Cardoso dizia na sexta-feira, participando do nosso Esporte Mais, a gente ficava preocupado, com medo do final de semana do futebol da Bahia. Acontece isso aí, as equipes assumindo a zona do rebaixamento, Vitória permanecendo lá na Série B, o Bahia entrando na zona. Jacuipense ontem, mesmo vencendo a equipe do Altos por 3-2, acabou confirmando o seu rebaixamento para a Série D. Disputará a Série D do Campeonato Brasileiro Jacuipense na próxima temporada. Mais um em 996561025. Boa noite, amigo da Rádio Sociedade. Meu nome é Jorge, eu moro em Pau da Lima. Eu gostaria de ver vocês questionando esse treinador por fazer tanta besteira. Valeu, garoto. Já, já, mano. O Messias fez a sua parte, enviou sua pergunta para a assessoria de comunicação do Bahia. Entrevista coletiva daqui a pouco nós vamos levar o ar aqui na sociedade do técnico da Volve, tentando explicar mais uma derrota do Bahia. O Bahia entrando na zona do rebaixamento. 996-56-1025. Boa noite, bancada Rádio Sociedade. Cássio Cardoso, como você diz, que incompetência dessa diretoria do Bahia. Tudo culpa de Guilherme Bellintani, sem elenco, jogadores com salário atrasado, fazendo corpo mole dentro de campo. Washington, senhor Jacuípe. Valeu, Washington. 6:15. Pessoal, cumprimenta também o Cássio Cardoso aqui, que desabafou e fez todo o seu comentário logo após essa derrota do Bahia. O nosso querido Sátiro Dias aqui, já já eu pego o nome dele, mas também tem mensagem de áudio cumprimentando você, Cássio. Escuta aí. Boa noite, equipe show. Cássio fica assim, regozijado em ver sua visão de águia como comentarista esportivo. Obrigado, meu velho. Eu fico assim, bastante feliz em poder ser ouvinte da Rádio Sociedade e você expressar tanta palavra com inteligência. O Bahia é um bando em campo, rapaz. Parece aquelas pessoas que estão assim, cansadas, desanimadas, mas que já tinha jogado 90 minutos, está jogando 90 minutos. Você não vê aquela disposição, você não vê um jogador para criar no meio de campo. O que é isso que fala aqui André, de Coração de Maria? Obrigado, André. Um abraço para você. Infelizmente, a gente tem que ficar compartilhando esse tipo de situação, né? Mais uma vez, falando em não cair, em lamentar um time muito aquém do que o torcedor do Bahia merece, porque o futebol da Bahia merece, né? Aliás, essa tem sido uma tônica não só do Bahia, infelizmente. Muito bem, meus amigos, 6:16. Além da sua participação pelo nosso WhatsApp, o 719-96-56-1025, tem a sua participação também. É um outro caminho que você tem no YouTube da Sociedade, pois é, youtube.com/Rádio Sociedade da Bahia. Tem promoção por lá, não esqueça também de ativar o sininho, você deixar o seu like no nosso canal do YouTube. Mel Lima, no Plantão do Futebol da Sociedade, também recebendo a sua mensagem no chat do YouTube. Melissa Lima, diz aí, Mel. É isso aí, Funkel. Muita gente participando conosco aqui no chat do YouTube. O Adailton Santos, o Silvio Leal, o Luiz Carlos dizendo que não vai ter jeito, que o Bahia vai para a Série B mesmo. O José Martins acha que o maior problema do Bahia é ter que pagar salários para jogadores que não jogam. Ele acha que as contratações feitas pelo Bahia não tiveram uma análise prévia, que a folha do Bahia está muito cheia e que a metade é perna de pau, viu? Ele soltou logo a voz aqui. Detonou. É, muita gente discutindo também sobre a possível, eu não sei se essa possibilidade existe, mas eles acham que existe, do Daniel Alves jogar no Bahia. E eu vou jogar para você, Cássio, esse comentário aqui do Pepeu Proença, falando a respeito da zaga do Bahia estar entre as mais vazadas do campeonato e o ataque do Bahia não ser um ataque tão ruim assim. Ele afirma, né, que o Gilberto é um dos artilheiros do campeonato, então o Bahia tem uma criação de ataque razoável, mas a defesa é muito ruim, toma muitos gols. E se esse é o problema realmente do Bahia, se é isso que faz o Bahia estar hoje na zona de rebaixamento, Cássio Cardoso? É, sim, meu. A defesa do Bahia hoje é a pior do campeonato, ao lado da Chapecoense, com 35 gols sofridos. Estão falando de 35 gols sofridos em 22 jogos, né? Então, é uma situação que chama muito, grita, e explica o Bahia nessa situação. O Bahia poderia ter o melhor ataque do campeonato. Se você tem uma defesa tão vazada, você não consegue. Você não consegue produzir pontos suficientes para se manter numa situação confortável na tabela. E o que acontece com o Bahia é isso. O Bahia tem um jogador com 8 gols e o Bahia tem um jogador com 5 gols no campeonato. Além dos gols do Rodriguinho, enfim. Mas é um time que, se a gente for parar para observar, acaba que é um time pobre do ponto de vista de estrutura de time, que eu estou falando, né? É um time pouco competitivo, a defesa falha muito, a defesa toma muito gol, e aí você não consegue pontuar se toma muito gol. Então, para mim, o sistema, e quando eu falo sistema defensivo, viu, Mel, eu falo para o torcedor também, eu não quero aqui dizer que é necessariamente o miolo de zaga, não. Sistema defensivo é um momento do jogo, é a fase defensiva, é o momento do jogo que você está sem a bola e precisa evitar que o adversário chegue na sua meta. E essa fase exige a participação de todo o time. E nessa fase o Bahia tem sido muito incompetente. Muito bem, meus amigos, 6:19. Segue aqui o nosso balanço final, Flavião. Expedito Magrini. Diga lá, Messias. Explicando também ao torcedor com relação ao Daniel Alves, que ele questionou, é impossível esse ano. Porque esse ano as inscrições do Campeonato Brasileiro fecharam no último dia 24. Então, por esse ano, esqueçam o Daniel Alves. Muito bem, sem chance o Daniel Alves aqui no Bahia. Espero que essa pauta seja vencida pelo torcedor tricolor. O que menos o torcedor tricolor precisa é pensar em uma contratação do peso do Daniel Alves. Talvez até ajudasse, mas não é a realidade agora no momento. 996561025, você segue participando com a gente aqui. Eu confirmo para você a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, de virada, foi derrotado pelo CSA. Boa pro CSA. O CSA venceu a equipe do Cruzeiro por 2-1. Tabela de classificação da Série B rapidamente. Coritiba líder com 52 pontos. O Botafogo, 45 pontos, é o segundo colocado. Aliás, a bola já tá rolando pro jogo do Botafogo. A equipe do Botafogo já jogando. Eu vou confirmar para você o Goiás, Botafogo e Sampaio Correia. O Goiás está na terceira colocação, 45 pontos. CRB é o quarto colocado com 44 pontos. O CSA, com essa vitória para cima do Cruzeiro de virada, assume o sétimo lugar com 38 pontos. Vou dar uma olhada lá para a zona do rebaixamento da Série B. 17º lugar para o Brusque, 26 pontos. O Leão da Barra, o Vitória, está em 18º com 25 pontos. Perdeu ontem o seu jogo para o Londrina no Estádio do Café. Na 19ª colocação, Confiança, 21 pontos. O Brasil de Pelotas está na última colocação com 17 pontos. As informações aqui no plantão, Magrini, às 6 horas e 21 minutos. Estou monitorando também a coletiva do técnico da Bove, já acionando o Manuel Messias, você e também o Cássio Cardoso, Magrini. Valeu, Flankel. Valeu, Jonatas, que também está conosco aí no canal YouTube. E Melissa Lima, nossa querida Melissa Mel. Confira, galera, 6 da noite, 22 minutos, futebol, show, sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Neo Energia Coelba, golaço, é evitar acidentes com a rede elétrica, não vacile não. Obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho. Rede ConstruCerto, mais barato, mais perto de você. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. Complete a proteção. Tome a segunda dose. Prefeitura de Salvador. WhatsApp Sociedade, 719-9656-1025. Balanço final. Rádio Sociedade da Bahia. Despedido, Magrini. Te contei, não. Tá na Sociedade, mano. Abraçando meu amigo Alberto Maia, gente boa da melhor qualidade, chateado com esse time do Bahia, com o resultado do tricolor. Acompanhando a transmissão da Rádio Sociedade da Bahia, agora já o balanço final da jornada esportiva. Vamos fazer o seguinte. Ô, Cássio, horroroso, teve horroroso no jogo de hoje. Deixa eu primeiro carimbar a vinhetinha, que é uma homenagem a mim mesmo, né? Mas esse cara é maravilhoso. Vamos trazer então o pior em campo, Pedrão. Meu irmão, me acompanhe que agora o bicho vai pegar. Oi. Acredito que hoje foi fácil, não, Cássio? É, o Diego da Bova. É, na verdade, seria difícil se a gente se concentrasse no campo, né? E o Lucas Fonseca foi um horror também. Né? Foi muito mal. Oscar Ruiz, muito mal. Isnaldo, muito mal. Então, Capixaba, minha nossa. Então, mas o Diego da Bova, ele é o grande responsável pela montagem de um time, escalação de um time. Escalação esquisita. De um time que não rendeu, que não jogou bem. É bom lembrar que ele colocou o Gilberto, que no segundo tempo melhorou bastante, foi banco, tá? O Rodriguinho foi titular. E ele, além de escalar mal, Magrinho, ele mexeu muito mal. Ele botou Galdezano e Tony Anderson, velho. E ele mexeu no Lucas Fonseca, depois do Lucas Fonseca entregar o segundo gol. O jogo acabou ali, acabou o jogo ali. O pai não tinha mais nada pra fazer. O Internacional ficou conduzindo o jogo em banho-maria. Aliás, ficou desde o primeiro tempo, né? Quando fez 1-0. E o Dabov troca o Lucas Fonseca naquele momento, né? Num processo de exposição que é desnecessário. Ou você troca ele antes do jogo ou no intervalo. Mas não, espera entregar a bola do segundo gol, porque evidentemente ele ia acabar falhando, né? Isso tem sido comum do Lucas Fonseca, né? Ele ainda é uma opção no Bahia. E aí o Dabov vai tira o Lucas Fonseca para deixar algum recado. Eu não sei que recado é que ele dizia ali, que para mim só reforçou a impressão de que ele não está tendo competência para o que o Bahia precisa, né? Com muito pouco tempo, está muito desgastado da Bove, Eu digo aqui o seguinte, viu? O jogo que ele ganhou, o único, teve uma atuação sobrenatural de um atleta. Os 4 gols do Rodallega. Coletivamente, foi questionável. E o Dabove segue aí, deixando a sua imagem, a sua reputação, a percepção do trabalho dele muito desgastada com mais uma jornada ruim. Para mim, ele é horroroso de hoje. Portanto, abre a votação, Cássio, com o técnico argentino Diego Dabove como o horroroso do jogo, Messias. Olha, eu concordo com o Cássio. Aí algum torcedor pode dizer, mas o Dabove não joga, mas ele faz parte do contexto, sim, ali dentro de campo. São atletas que estão sendo treinados, eu não diria manipulados, mas controlados por ele. Então ele é responsável. Como por exemplo, ele poderia ser o bonitão de hoje se ele botasse o jogador, fizesse o esquema e ganhasse o Internacional. Então ele sim deve entrar, porque deve uma resposta positiva ao torcedor do Bahia. E eu já tô começando a pensar que essas escalações dele estão sendo loucuras que ele está fazendo com esse time do Bahia. Para ver se ele acerta o passo, é ele sim, que é horroroso. Diego Dabove. Valeu, Messias. Confesso que eu já tinha separado aqui Lucas Fonseca como o horroroso do jogo, porque ele contribuiu com os 2 gols do Internacional. Primeiro, na dividida com o Yuri Alberto, que ele não ganhou. E a segunda, quando ele faz o passe de graça, de presente para o Internacional, dá um passe no ataque, e esse passe errado resultou numa cobrança de escanteio. Depois a bola chega na área e o time do Internacional faz o segundo gol através do jogador Dourado de cabeça, que a bola vem para o lado esquerdo, o cruzamento é feito e o Dourado sobe mais que a defesa. Aliás, subiu junto com o Paulo Guerreiro, né? Não foi nem com o jogador do Bahia. 2 jogadores do Internacional na mesma bola e o Dourado fez o segundo gol. Mas como? Ele só entrou em função do Diego Dabove, que o escalou, além de escalar Rodriguinho. E ele só não permaneceu no jogo porque sofreu uma contusão. E o Messias disse que vai ser avaliado em Salvador para ver se houve fratura na costela do lado direito. Então eu concordo com vocês. Atenção, Pedro Carvalho, porque o Diego Dabove é o horroroso do jogo, técnico do Bahia, Diego Dabove. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Neo Energia Coelba, gato de energia é crime e pode matar. Não vacile não. Obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho. Rede ConstruCerto, mais barato, mais perto de você. Troque os pneus do seu carro com toda a segurança e credibilidade do serviço Chevrolet. E ainda aproveite ofertas imperdíveis. A prefeitura avança na vacinação e você continue firme na proteção. Sociedade! De volta no balanço final da jornada esportiva. Daqui a pouquinho vamos anunciar o ganhador ou ganhadora da promoção YouTube Baianão Móveis, Rádio Sociedade da Bahia. Para você que inscreve-se no nosso canal, lembrando, só concorre quem está inscrito. Aí você inscreve-se no nosso canal, você dá vários likes, comenta no nosso canal durante os jogos, ativa as notificações e fica ligado, porque toda a transmissão da Rádio Sociedade da Bahia, agora no mês de setembro, tem sorteio de Baianão Móveis e Rádio Sociedade. Então, daqui a pouquinho, um cortador de cabelo. Para quem vai sair? Para um ouvinte? Para o torcedor ou para a torcedora que está nos acompanhando? Então, já, ainda no balanço final, vamos trazer o ganhador ou ganhadora da promoção YouTube Rádio Sociedade da Bahia e Baianão Móveis. Messias, pro confronto contra o Ceará, o Bahia tem alguma baixa para esse confronto? Alguém voltando? Não, ninguém tomou cartão. Agora as baixas podem ser de ordem médica, como por exemplo o German Conte, que teve uma lesão muscular na coxa nos treinamentos da semana. Aí é uma questão, quem sabe, vamos ver quando sair o boletim oficial na segunda-feira, se é lesão grau 1, por exemplo, uma semana, quem sabe, até poderia recuperar, ou se é grau 2, que aí é de 15 dias para lá. Outro detalhe, o Bahia deve ter Rossi contra o Ceará, já está entrando na fase de transição, não perdeu muito fisicamente, porque não foi um tempo muito grande que ele ficou fora da equipe. Já vai ter o Raí Nascimento também à disposição, e talvez ainda não tenha o Marcelo Cirino, já que ele veio de uma contusão, de uma cirurgia em janeiro, e desde dezembro não joga, está recuperando a forma física. Agora, a surpresa pode ser na relação o Índio Ramírez, que já está pronto, e o departamento físico e o departamento médico do Bahia só estão esperando que o tempo seja fechado, que existe um prazo para o jogador voltar já para o choque, para jogar, e que está vindo de uma lesão de ligamentos cruzados. Rossi, Índio Ramírez, quem sabe o Raí Nascimento, esses poderiam ser os jogadores que estariam já no grupo para que o Dabove, se quiser, possa utilizá-los de primeira ou até mesmo durante o jogo, Magrinho. É, Messias, o último jogo do Índio Ramírez foi aquela partida contra o Flamengo? Contra o Corinthians, né? Foi contra o Corinthians que ele terminou se machucando e depois fez a cirurgia, e depois de um processo todo, ele de recuperação, fez a cirurgia na Colômbia, começou a recuperação por lá, finalizou por aqui, ele agora já está pronto. É, Cássio, o retorno do Índio Ramírez, eu acho que é interessante, sobretudo quando a gente percebe a ausência de criação nesse meio campo da equipe. Verdade. Do Bahia. Agora, o que nos preocupa é que ele retornando ainda não estará 100%, vai adquirir ritmo de jogo atuando. Mas o que me preocupa também é que o técnico, ele faz algumas opções que a gente imagina o seguinte, você até falou durante a transmissão, né? Quem é melhor ou quem está melhor? Não é quem tem que estar no time titular? Pois é. E as escolhas que ele faz vão realmente para o lado oposto do que a gente pensa, né? É o Dabove, Magrini, primeiro, né? Eu venho falando isso já há algum tempo. Ser estrangeiro não é garantia de qualidade. Não estou dizendo que ele é ruim. O que eu estou dizendo é que se criou uma sanha por técnico estrangeiro, achando que o técnico vai chegar aqui e tirar uma fórmula mágica do bolso e fazer os times jogarem futebol melhor. E essa é uma premissa equivocada, porque muitos estrangeiros vieram para o futebol brasileiro e não conseguiram. Tem técnico qualificado, tem técnico não qualificado, tem técnico que faz um bom trabalho, tem técnico que não faz um bom trabalho. Isso é comum. Por falar em técnico, já está acontecendo a coletiva, né? 20 anos no futebol e já he vivido miles de vezes. Me passam, seguirão charlando e seguramente chegarão a um acordo e a melhor final para todos. Ulisses Gama, sobre esse assunto, a questão da manifestação dos jogadores pelo atraso dos pagamentos, ele pergunta como a comissão técnica pode auxiliar para diminuir o impacto desses problemas no campo. Sí, hablando mucho con los jugadores, con la directiva, transmitiendo tranquilidad y no, desde nuestra parte, no desenfocarnos del trabajo futbolístico. Pergunta de Del Machado. Dabove, o Bahia tomou mais 2 gols de bola aérea. Depois de treinamentos, ainda existe alguma forma de corrigir essa deficiência? Não, porque veníamos trabalhando bem, como dije anteriormente. Son situaciones que se dan en el fútbol, la hablaremos, obviamente, pero no es para hacer un drama mayor. Corregirlo, trabajarlo, son situaciones muy puntuales que tienen que ver más con la concentración, como dije antes, pero tampoco para hacer un drama con esa situación. La venían haciendo muy bien, justo lo habíamos charlado previo al partido, hoy se dio al revés y pasa en el fútbol. Pergunta de Manuel Nascimento, por que Edson no lugar de Lucas Araújo depois de 2 boas partidas de Araújo? Porque está... É verdade que Lucas venha haciéndolo muito bem. Para este partido pensávamos que Edson nos podia dar algo mais. Creo que cumpriu, me parece que cumpriu dentro de lo que le pedimos. E está muito parejito o grupo. Está en lo que buscábamos também. Mais allá do resultado... que al fin y al cabo lo que la gente analiza es el resultado, pero después hay situaciones en las que seguimos mejorando. El Patrick entró muy bien, Araujo los partidos que le tocó jugar lo hizo muy bien, Elson cumplió, así que estamos bien en ese sentido. Bueno, Messias, ¿você acredita que o extracampo influenció na derrota de hoje? Creo que no. Es difícil desligarlo totalmente. Quizás en alguna situación mental sí, pero después en lo que tiene que ver conmigo, que el análisis que tengo que hacer es futbolístico, creo que no. Hay que aceptar que el primer tiempo no jugamos bien, fue un primer tiempo muy malo. En general, el partido era malo, nos vamos perdiendo 1-0, y el segundo tiempo creo que fue mucho más parecido al equipo a lo que se venía viendo. Pregunta de Nilson Luiz. Você ganhou 5 pontos dos 15 jogados. ¿Cuál es la evaluación de su trabajo en esos 5 juegos en comando de Bahía? Bueno, los análisis los vamos haciendo al final de todo. Ahora lo que hacemos es corregir y trabajar. Después, a fin de año, analizaremos bien todo. Ahora, partido a partido, no cabe ningún análisis. El del partido puntualmente y el de enfocarnos ya en el clásico con Ceará la semana que viene. Pregunta de Reginaldo Lima. ¿Você considera que errou em insistir nas escalações de Lucas Fonseca y Oscar Ruiz? Jugaron porque pensamos que eran los mejores para este momento. Fonseca hizo un gran partido la semana pasada. Era ilógico que este partido no juegue si no esté Conti. Y Oscar Ruiz lo venía haciendo dentro de lo que le pedíamos bien. Obviamente que lo conozco a Oscar y tiene mucho más para dar, así que seguiremos en esa búsqueda. Pero cuando uno arma el equipo, piensa que es lo mejor para cada uno de los partidos. A última pergunta de Marinho Júnior. ¿Você errou nos 11 iniciais o a lesão de Rodriguinho mudou o esquema tático do jogo? No. Mudó un poco en cuanto a las características distintas de Gilberto con Rodri, pero después en cuanto a lo que teníamos pensado para el partido, no mudó demasiado. Creo que Gilberto hizo un buen partido también. Y en general, el equipo en el segundo tiempo levantó mucho en comparación del primero. Aí, Magno. Aí o Dabov, dando as explicações dele. Bom, o que chamou a atenção aqui foi, para mim, Cássio, não sei se você compreendeu dessa forma, porque é difícil entender da forma que fala o técnico do Bahia, mas ele falou que o Lucas jogou muito bem e que os gols sofridos, como foi a palavrinha que ele usou? Não é para botar pressão ou coisa parecida. Magrini, ele deu uma contemporizada e também achou que o Lucas era o melhor para o momento, como é o Oscar Ruiz, quando foi perguntado, né, das escolhas, se ele acha que errou. Ele vai tentando manter ali a sua linha de condução, né? Não pode ser também mais um a incendiar o ambiente, afinal de contas o Bahia já está com esse problema aí dos atrasos, dos jogadores evidenciando as insatisfações em relação à condução da questão salarial. E o Dabu vai tentando evitar botar mais linha nessa fogueira. Mas ele tem que tomar cuidado para não parecer incoerente ou para não parecer ter uma visão distorcida. Né? Eu acho que o trabalho dele até aqui é um trabalho muito questionável, até porque, repito, quando eu estava começando a ter um raciocínio, ele é um técnico que chegou, que vai precisar de adaptação, concordo. E o Bahia sabia disso, ele sabia disso. Mas o Bahia não tinha tempo, ele tinha que dar resultado logo, e por isso nós estávamos tolerando algumas questões de desempenho para que o Bahia conseguisse resultados. O Bahia não está conseguindo resultado e o desempenho, inclusive, está caindo. E ele está tendo tempo para treinar, sabe, Magrinho? Ele está tendo tempo para treinar. E eu vou com ele. Eu não posso... Lógico que atrapalha quando você tem ambiente que os atletas estão sem receber salário, insatisfeitos com a gestão do futebol da diretoria, já estão querendo manifestar algumas insatisfações, como concentração, não ter concentração, essas coisas, mas eu não posso ficar aqui condicionando todo e qualquer problema do Bahia a essa situação, até porque isso me faria sugerir que os atletas não estariam sendo profissionais e também faria sugerir de que estava todo o resto isento, inclusive o próprio Dabova. Então, Magrini, eu acho que eu vou me ater ao que está acontecendo em campo, levando em consideração o que acontece fora dele, mas conduzindo tudo com foco na parte técnica e tática. E para mim o Dabova está devendo sim, porque mesmo com semanas para treinar, semanas entre um jogo e outro, ele não consegue fazer o Bahia ser um time consistente e confiável. Ok, confira galera, 6 da noite com 40 minutos, 20 para terminar o nosso balanço final da jornada esportiva. Chegou a novidade TS para você. Já pensou em ter a conexão de excelência em sua casa? Isso mesmo, chegou a ITS Fibra Mais, a banda larga da ITS. Mais velocidade, mais qualidade e mais segurança para você. Planos de 200 megas por R$ 109,90. Faça sua pré-venda. ITSBrasil.net. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Neo Energia Coelba. Chame o VAR para ver quem tenta soltar pipa, instalar antena ou construir perto da rede elétrica. Evite acidentes. Não vacile, não. Obras tamanho G de governo do estado. Bahia, meu orgulho. Rede ConstruCerto, mais barato, mais perto de você. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. Derrube a Covid, tome a vacina. Prefeitura de Salvador. WhatsApp Sociedade, 719-9656-1025. Balanço final, Rádio Sociedade da Bahia. Te contei não, tá na sociedade, mano! Salvador, Bahia. O próximo quadro é uma homenagem ao nosso Manuel Messias. Bonitão! Bonitão! Bonitão! Como você é o pai do Bonitão, Messias? É verdade. Quem foi o Bonitão pra você? Olha, um jogo que a técnica não foi nada que agradasse a colorados e tricolores. Eu vou votar num jogador e vou explicar por quê. Ele foi pouco exigido, mas na hora H que ele foi exigido, ele influenciou no marcador. Porque não é todo goleiro que pega uma cabeçada daquela que o Gilberto terminou fazendo. E o Daniel mostrou a forma, a maneira que subiu de mão trocada, a poucos metros da bola, terminou tirando e ali era um gol feito, porque a cabeçada foi bem feita. Para mim, o bonitão foi o goleiro Daniel do Internacional. Muito bem. Eu votaria em outro quadro com essa defesa do Daniel. Porque para mim, Messias, claro, cada um tem a sua visão e o seu voto, né? Antes de chamar você, Cássio, eu voto no Matheus Klaus como o bonitão, bonitão, bonitão, porque se não fosse ele, o Bahia tomaria mais do que 2. Então, Magrini, eu vou lhe acompanhar, mas Messias trouxe argumentos muito interessantes para o Daniel e eu tinha pensado no Daniel. O que me fez... vou só dividir com vocês o meu raciocínio para dúvida, né? Se eu coloco o Daniel como bonitão... Eu colocaria por conta desse lance especificamente, foi uma senhora defesa monumental, mas poderia sugerir que o Bahia fez o suficiente para consagrar o goleiro. Uhum. E talvez fosse injusto até com o Klaus, que apesar de ter sofrido 2 gols, na minha opinião, sem qualquer responsabilidade em qualquer um dos gols, ele evitou que o Bahia tomasse uma goleada. E aí eu fiquei nessa dúvida. Por outro lado, eu falei, mas aí também seria uma análise rasa, enfim. Mas o Klaus, ele voltou até sob desconfiança. E ele foi fundamental no jogo contra o Bragantino para que o Bahia conseguisse um empate. Veja só o que fazem. E hoje, para que o Bahia não tomasse um placar ainda mais elástico. Eu acho que o Daniel, ele merece sim a menção honrosa. Mas eu vou acompanhar você, Magrinho. Vou ficar com o Klaus, porque o jogo dele, de uma maneira recorrente, foi um jogo de regularidade. Se o Bahia jogasse no nível que o Klaus jogou, o Bahia não teria perdido a partida. Ô, Magrinho, eu estou com você. Eu vou pedir a permissão à produção para poder mudar... votar no Klaus também e deixar esse cartucho do Daniel para queimar em outro quadro. Então eu vou com o Klaus também com vocês. Beleza. Mas só registrar aqui que eu achei que o voto de Messias foi um jogo muito bem embasado mesmo. Eu só não acompanhei você, Messias, porque eu reservei para outro quadro. É justamente isso que eu também pensei, voltei atrás e vou deixar o cartucho para outro quadro. Valeu, Messias. Pedrão Carvalho, o Matheus Klaus é o... Bonitão! Bonitão! Bonitão! Muito bem, galera. Futebol Show Sociedade. Sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Kit Caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Neo Energia Coelba, só construa bem longe da rede elétrica. Não vacile, não. Obras tamanho G, de governo do estado. Bahia, meu orgulho. Rede Constru Certo, mais barato, mais perto de você. Troque os pneus do seu carro com toda a segurança e credibilidade do serviço Chevrolet e ainda aproveite ofertas imperdíveis. Complete a proteção. Tome a segunda dose. Prefeitura de Salvador. De volta, já já os melhores momentos de dois. Aliás, melhores momentos, né? A Bahia perdeu. Vou repensar aqui, viu, Pedrão Carvalho? A Bahia perdeu melhores momentos, né? Não é, rapaz? Momentos agudos. Porque dá até aquela dor aguda no coração, sabe? Momentos de aflição. É. Bola na rede onde, Flankel? Na Arena da Baixada, o Pedro Rocha marca os 30 do primeiro tempo, 1 para o Atlético Paranaense, 0 para o Grêmio. Resultado importante para a torcida do Bahia, já que o Bahia está aí na zona do rebaixamento. O Grêmio está na 18ª colocação com 22 pontos. O Bahia, primeiro dentro da zona com 23, Magrini. Beleza. Bom, fazer o seguinte, eu entendi na coletiva do Dabove que ele disse o seguinte: o Lucas Fonseca jogou muito bem na contra semana o Bragantino, passada, né? E ele só colocou hoje em função da contusão do Conte. Mas ele também disse, perguntado sobre a ausência do Lucas, do Lucas Araújo, é. Sim. Do Lucas Araújo, porque disse assim, tipo, ele cumpriu o papel dele já. Bom, eu entendi assim. Se eu estou errado, me perdoem, mas eu entendi que ele falou o seguinte: por que que você não trouxe o Lucas e botou o Edson? Eu entendi que ele falou assim: não, no jogo, nas partidas que ele atuou, ok, para mim foi útil, para hoje não seria. Eu entendi dessa forma. É, o Dabov parece querer adequar o jogo, o esquema tático ao adversário. Não, né? Mas eu acho que... Não acho que o Edson foi um problema. Não, Bahia, não. Mas... A ausência do Lucas que me chamou. Mas chama atenção. Até porque o Lucas Araújo, ele se destacou positivamente. Né? Se destacou positivamente. Então, seria uma oportunidade de consolidar um jogador em boa fase ali. Eu também não entendi. Não é uma substituição que eu faria no momento, a troca do Lucas pelo Edson. Mas como o Edson não comprometeu, fica realmente mais a dúvida do motivo do Lucas Araújo ter sido sacado do time titular. Ok, vamos a mais um giro com a galera, rapidinho a galera aí no nosso WhatsApp, também no nosso canal no YouTube. Já já, o ganhador ou ganhadora de um cortador de cabelo, meu amigo, eu até precisando emprestar, comprar um para dar um amigo meu, né? Será que é um amigo que mora num prédio aqui perto? Não, é um amigo que está na jornada hoje. Tá mais próximo do que você imagina, Mané. É verdade. Tá de greve com o barbeiro lá, e aí a gente tá pensando de repente... O barbeiro tem família. É, rapaz, exatamente. Já precisa trabalhar lá. É, rapaz, faz compra, vai no mercado, não é? Flankel, vamos pra galera! Aí o CVC, será que é um amigo nosso aqui? Careca. Já pensou se fosse ele, seu Messias? Precisa de um cortador de cabelo? Vai morrer de fome. 6 horas 48 minutos, o balanço final com o ouvinte Magrini no 719-965-6125. Vamos ouvir. Boa noite, bancada de esporte, sociedade. Tá errado vocês avaliar treinador. Tem que votar no pior em campo, é quem entra em campo, cabeça de bagre. Aí, ó. Ele não, que não entra em campo. Tá errado. Estão errados. Tá não, viu? Me permita discordar, ele botou todo mundo em campo. Exatamente. Ele tinha opções. É os cabeças de bagres, ele é que é o responsável por ele. Né? Inclusive o pior em campo foi uma escolha dele. É isso. O professor de La Casa de Papel. E quando tudo acontece de errado no clube, errado então o chefe maior, né? Que também coloca lá o Dabove e aí vai. É isso. Exatamente. 996561025. Balanço final com Expedito Magrini, Cássio Cardoso, Manuel Messias e também com você. Boa noite, bancada. Aqui é Juan de Lauro de Freitas. Você vê esse treinador, cara, olhando o time. joga, faz uma partida horrorosa. Aí o cara, um ano pra mexer, o cara mexe e me bota Galdesani e Tony Anderson. Aí é pra terminar de desgraçar com a cabeça e com o coração do torcedor. Semana longa pro torcedor tricolor, 6 horas, 49 minutos, mais um. Boa noite, bancada, Tata da Bahia. Quem fala aqui é Antônio Carlos Freire de Santana. Bancada, não existe. Como o Bahia toma 2 gols de cabeça, uma zaga dessa, Luiz Otávio Grandão, Lucas Fonseca, e toma 2 gols de cabeça. Pera aí, meu irmão. Nunca vi time que quer chegar, alcançar alguma coisa, mas se teus gols, não existe. É difícil, meus amigos, às 6 horas e 50 minutos. Pessoal no chat do youtube.com também, Mel Lima. É, temos aqui a Janete Peixoto secando o Bahia, o Leonardo Matos e o Anderson Santana fala que o Vasco, o Cruzeiro, Botafogo, Goiás, Curitiba são exemplos de má administração e incompetência da gestão do dinheiro do clube, no caso, e que o Bahia está caminhando para o mesmo caminho. Ela esqueceu de botar, viu, Bel, o Vitória nesse bolo aí também. Pois é, o Vitória ainda numa situação pior, né? Enquanto o Bahia briga para não cair para a Série B, o Vitória está lá brigando para não cair para a Série C. Que fase vive o futebol baiano, né? O Judásio Rodrigues falou aqui que o Rodriguinho fingiu uma pancada que até agora ele não viu. Que a TV mostrou todos os ângulos e ele não conseguiu ver essa pancada aí que tirou o Rodriguinho do jogo. Então ele acha que o Rodriguinho deu uma pipocada aí, talvez relacionado aos salários atrasados, né? Os direitos de imagem e toda a situação interna do clube além das quatro linhas, né? Então, o torcedor tá aqui na bronca com o Bahia, viu? Pessoal na bronca, tá acusando o Rodriguinho de um migué. 6 horas e 51 minutos. Acho muito difícil, o Rodriguinho não é e não seria um profissional para esse tipo de coisa. A gente tem que saber separar as coisas. Sem dúvida. Muito bom, Messias. Tem que saber separar as coisas. Tem que saber separar um protesto que os caras estão fazendo fora de campo, não dar entrevista, não concentrar, é um protesto. Agora, eu não acredito que um jogador de futebol profissional, com a bagagem que tem o Rodriguinho, capitão do time, vai chegar e vai dar um migué. Aí não, o torcedor tem que saber separar as coisas nessa hora. Magrini, só para atualizar aqui o resultado do futebol, na série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo 0, Sampaio Correa 0, Ponte Preta 0, Brasil de Pelota 0. Na Série A do Campeonato Brasileiro, além do Atlético Paranaense vencendo o Grêmio por 1-0, o Fortaleza abre o placar para cima do Sport na Ilha do Retiro. 1 para o Fortaleza, gol do Marcelo Conceição, 0 para a equipe do Sport, Magrini. Pois é, e o Sport teve mais chances, né, antes de tomar esse gol, diante da equipe do Fortaleza jogando na Ilha do Retiro. O Fortaleza assume a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, chama atenção aqui a Mel Lima, é verdade. Terceiro lugar para o Fortaleza, 36 pontos com esse resultado, vitória de 1-0 para cima do Sport. Vai honrando pelo menos o nosso futebol, o futebol do Nordeste. Em relação a esse lance do Rodriguinho, de fato você não tem uma imagem de pancada, mas torcedor, você ao girar o corpo, você pode sofrer uma pode, contusão, com certeza, né? Mano. E ele está saindo e o Dabove conversa com ele, não sei se você viu, Cássio. Ele está perguntando, foi o que ele teve. Ele fala e faz um movimento de giro de corpo, informando ao Dabove que o que ele sentiu não foi uma pancada do jogador adversário, pelo menos a análise que eu fiz, de que ele sofreu ao girar o corpo. Ao girar o corpo, sentiu uma pancada. E é bom lembrar que pode não ter nada a ver com o evento de hoje, mas é bom lembrar que o Rodriguinho passou um tempo fora por uma cirurgia nas costas, né? Então, com certeza, isso deve preocupar. Eu acho que o Messias foi muito feliz. É importante sempre a gente marcar esse território. Pode parecer repetitivo, mas a gente precisa saber separar as coisas. A gente precisa reconhecer no jogador o valor de ser profissional, sabe? Se ele estiver fazendo qualquer coisa que não seja profissional, aí vai ser um problema dele. Mas a gente aqui não pode embarcar nessa de achar que algo que é muito comum, que é jogador se machucar, é algo premeditado, é algo feito para não contribuir com o clube, com a instituição que você trabalha. Eu não acredito nesse tipo de coisa também. Não dá para pegar um momento que está ruim e transformar todo mundo e achar que todo mundo está errando porque quer, ou está se machucando porque quer, ou não está fazendo pouco, ou está fazendo pouco caso. Não dá para embarcar nessa, porque esse é um caminho perigoso e é um caminho um pouco construtivo também, né? E de desrespeito. Eu acho que o Rodriguinho não está bem, eu não teria escalado ele, mas para mim ele estava realmente muito preocupado e sentiu uma dor E deve ter, inclusive, passado pela cabeça a relação da cirurgia que ele fez, que foi nessa região do corpo aí, nas costas. Magrini, oi. Só para corrigir a informação rapidamente aqui, o Sport está perdendo por Fortaleza por 1-0. Fortaleza vencendo. O gol foi do Marcelo Benevenuto e o jogo está sendo na Arena Pernambuco. 0 Sport, 1 Fortaleza. Magrini. Perdão, eu também falei Ilha do Retiro. Perdão aos ouvintes. Bela correção em tempo, Flankel. Olha só, galera. Pedrão Carvalho, vamos pro plano B, tá bom, querido? Faltando 5 minutinhos para as 7 da noite. Futebol Show Sociedade, sua paixão além do óbvio. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Neo Energia Coelba, entre para a torcida da segurança, não instale antena ou solte pipa perto dos fios dos postes e só construa longe da rede elétrica. Não vacile não. Obras tamanho G, de governo do estado, Bahia, meu orgulho. Rede ConstruCerto, mais barato, mais perto de você. Troca de pneus com ofertas imperdíveis e parcelamento em até 6 vezes é no serviço Chevrolet. A prefeitura avança na vacinação e você continue firme na proteção. Balanço Final, Rádio Sociedade da Bahia. Agora vamos correndo para encerrar o nosso balanço final da jornada esportiva. Por isso que agora, hoje, tem o melhor lance do jogo. Que beleza! Eu vou puxar a votação, por isso que não acompanhei Messias naquela hora, Messias, porque, para mim, o que beleza do jogo, o melhor momento, foi a defesa do Daniel na cabeçada do Gilberto, troca de mão e evita o gol de empate do Bahia naquele momento, Messias. Para mim, a defesa do Daniel foi o que beleza do jogo, Messias. Você tem razão, por isso que eu mudei, para poder botar a votação agora também naquela belíssima defesa do Daniel. E você, Cássio? Vou com os relatores. Defesa do Daniel na cabeçada do Gilberto. O lance, que beleza de hoje. Beleza, então. O Daniel e a sua defesa é o... Que beleza! Messias, um abraço. Boa noite, Messias. Outro e até amanhã, se Deus quiser, no Esporte Mais. Boa noite, Cássio. Boa noite, Magrinho. Um abraço para todos os nossos companheiros de equipe. E até amanhã. No Bate-Bola da Rádio Sociedade. Beleza, mais cedo ele estará no momento... No Bate-Bola na Rede, 7h30 da manhã, com o Adelso Carvalho. Beleza. Flankel, boa noite, Flankel. Um abraço, Expedito Magrini, a todos os amigos aqui da Sociedade. Boa semana, Magrini. Valeu. Mel, obrigado, Mel. Boa noite. Obrigado vocês, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Sociedade também. Internacional 2, Bahia 0. Lembrem-se... Nenhum obstáculo, Bahia e Vitória... É grande demais quando confiamos em Deus. Baixe o nosso aplicativo Sociedade Play. Balanço Final, Rádio Sociedade da Bahia. Segue em oração, que o pior já tenha ficado para trás, que muita coisa boa esteja pela frente, que a nossa cidade volte a sorrir, que as oportunidades voltem a surgir e que nunca nos falte fé e coragem para seguir. Agora falta pouco. Mais de 80% do público-alvo já foi vacinado. Prefeitura de Salvador. Gente, tava pensando aqui vendo o jogo. Eu devia ser juíza de futebol. Imagine eu, dona Néa, juíza. Sim, porque a cada impedimento que eu marco aqui no bairro, esses dias impedi seu João, que tava construindo perto da rede elétrica, de tomar um choque. E Ivonei também, quando me aparece aqui com uma pipa perto dos postes, eu apito logo. E quem inventa de instalar antena perto dos fios, ha, toma logo um cartão vermelho. Ha, tá aí, eu, juíza, gostei. Não vacile não, Coelba. A pandemia fechou muitas portas, mas quando uma porta era fechada, a Câmara Municipal de Salvador abria uma outra. Câmara de Vereadores aprova Auxílio Salvador por Todos. E outra. Câmara aprova isenção de impostos para empresas que fecharam durante a pandemia. E continuará abrindo portas e mais portas para melhorar a vida do soteropolitano. Com ou sem pandemia, a Câmara estará sempre ao seu lado. Câmara Municipal de Salvador. O futuro da cidade passa por aqui. Na hora de fazer a troca dos pneus do seu carro, visite a Rede Chevrolet. Posso saber mais? Claro que pode! Aqui você encontra ofertas como estas. Pneu Bridgestone Aro 15 para Cobalt Spin Yorks Active por 6 vezes de R$81. Pneu Bridgestone Aro 18 para S10 e Trailblazer por 6 vezes de R$155. E na compra de 4 pneus, o balanceamento é grátis. Acesse chevrolet.com.br. Clique em ofertas de serviços e aproveite. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Obra da Manchete, chegando até vocês! A Bahia é o estado do país que mais investe em saúde. É só obra tamanho G. Tem o novo Hospital Metropolitano, a nova maternidade do subúrbio e 26 policlínicas por todo o estado até 2022. Porque na Bahia é assim. Tem um governo tamanho G que...